Bem, repeteco. Mete bronca. Lembra do que tinha acontecido? Não. Lembro, pô. Você lembra. Pô. Eu não lembro. Mete o Brooklyn, mete o Brooklyn. Não, sim, vocês enfrentaram os fantasmas. E a Ciri. Ela terminou me batendo. Batendo o espinho, sim. E caiu a espada. Enfrentaram os fantasmas no navio. Não, na verdade, nós terminamos pra enfrentar. Descobriram a Ciri. Que os fantasmas, eles. Na hora que vocês atingiram eles, que eles. A imagem deles se alterou. De uma coisa fantasmagórica pra um ser humano. E eram todos seres humanos uniformizados. Que tinha um brasão. Eu falei pra vocês que era o brasão de Corkovich. É, mas não era. Mas não é, é de Gondrian. Corkovich é um outro reino, é um reino que foi anexado por Yuden. Não tem nada a ver. Deve ser russo. É do Vich. É, mais ou menos. Mais ou menos. Corko também é russo. Eu confundi as bolas. Corkovich é um nome muito marcante. É tipo Rio de Janeiro, só que russo, né? Corcovado, Corkovado. Nossa, nossa. Do céu, velho. Não, mano. Eu vou deletar isso. Quem tá chamando de Everson? Excluído da mesa, vai também. Então. Essa piada tá excluída do grupo. Os convidados, nossa. Os soldados, os marinheiros, eles eram do reino de Gondrian. Que é um reino que foi extinto pela Aliança Negra. Certo? Depois disso, vocês foram investigar dentro do navio. Encontraram o Oxalote. Bichinho bonitinho. Vou chamar de 500 anos. Vou chamar de 500 anos. Ah, bota ano nisso, hein? Eu sabia com quem sobreviveu tudo isso. Que ele estava com fome, e aí o. Foi o Murni, né? Com que fome, deu uhum. Marisco pra ele, ele comeu um marisquinho, ficou feliz. Caraca, eu sabia como ele aguentou viver 500 anos com fome. É um Oxalote. Porra. Ele consegue. É um elfo Xalote. Ele pode comer a si próprio e regenerar. Comida infinita. Eita, pode ser. É, faz sentido. Mas ele dura 500 anos? Mas ele é adaptável a qualquer. Mas, não, pode ser adaptável a qualquer ambiente, mas eu acho que ele não vive. O tempo de vida dele não é 500 anos, né, velho? Esse bichinho ele consegue se adaptar a quase qualquer ambiente. Ele pode respirar por brânquias ou por pulmões. E ele é uma das poucas criaturas no mundo que consegue regenerar um membro inteiro. Poucas não, acho que é a única criatura do mundo consegue regenerar um membro inteiro. Não, mas por mais que se cortar uma perninha, nasce uma perninha de novo. Não sei se ele viveria 500 anos. Dele. Na companhia. De... A gente pode criar um ele novo. Ele não tem tamanho de um esqueleto. Cortando ele várias vezes até criar um novo. Né? Para com isso. Faz sentido. Para com isso. Só que você vai criar um sem cabeça, né? Porque... A gente pode cortar a cabeça também. Será? Quem tem proficiência em ciência? Em açougueiro. Esse bichinho é fantástico. E ele está ali e não é à toa, não, é por um motivo. Né? Tem um porquê do bichinho estar ali. Não achei nada, mano. E aí o Oxalote ficou amiguinho de vocês. E aí vocês foram investigar o estranho artefato azulado lá do lado de fora. A Ciri supôs que poderia ser um ovo. Pediu pro Celerim pegar uma casca daquilo, um pedaço daquilo. E quando o Celerim inocentemente abaixou para pegar o pedaço, a Ciri sacou a sua espada e tentou degolá-lo. Não vem mudar os fatos. Né? Degolou! Pegou de raspão, então... Tirou pena enquanto tem ainda. Tirou pena enquanto tem. Pena do pescoço. Ai, ai, ai. Bom, nesse momento vocês estão no fundo do mar, todos próximos do navio. Cadê o navio? O navio sumiu. Afundou. Mas vai que o navio afundou. De novo. Brincadeira mesmo. Você tá paquitão, hein? Afundou no abismo. Abismo. Pera. Tá no abismo. Abismo. Gente, sim, tá, vocês estão no abismo. Ele tá no meio do abismo. O navio cortando aqui no meio. Tá na verdade atrapalhando a nossa ele passagem. Tá bem destroçado aqui, ó. Ele é dividido em dois pedaços, né? Aqui onde seria a. Onde era pra ter a proa foi dele, estourado. Né? Na verdade ele sobe um pouco porque o barranco é inclinado aqui. Né? Onde deveria ser aqui a proa, né? Onde deveria ter a carranca. Uma pata. O que tem é uma pata aqui gigante. Desse tamanho assim, mais pata... ou menos mesmo. Nossa, o tamanho do navio. Pata do dragão não é 3 dedos, não tem 5 dedos não. Tá. O Grell tinha feito uma investigação, foi rastrear as pegadas e descobriu que o dragão rumou pra cá. Certo? Certo. Segundo o centro de direção do Celerim, dá diretamente pra Lenore, né? Você falou? Não, era da Kaida. Eu não fiz a assistência. Tá da Kaida, da Kaida. Eu não fiz a assistência. Não, não fiz assistência aqui não. Da Kaida tu tá. Ah, foi em direção pra cá fica o Sogen, né? E aqui no canto, assim, tá. Ó, aquela, chifrão. Aquele chifrão, um dente. Que unha. Aqui é qualquer coisa ali. Chame do que vocês quiserem. O vaso, não é? Qualquer coisa. Gia, esclarece uma dúvida que eu tava. A roupa dos caras que os caras estavam vestindo era da guarda de Gorendil. Gondrian. Certo? Certo. Só as roupas. Os itens continuam mantendo o brasão da família de Corcovitch? Não, tudo Gondrian. Ah, tá. Esquece Corcovitch, é Gondrian. Tudo. Tudo. Sim, brasão, símbolo, qualquer qual. Tudo Gondrian. Ninguém falou Corcovitch, não se tirou Corcovitch. Não, porque se fosse esse o caso, aí tinha uma guerra aí no meio. Por quê? Ah, tá. A guerra dos farrapos. Do Romeu e Julieta do D&D. Não, porque eu tava falando pro Gui, se foi realmente isso, que esse navio. A guerra de Romeu e Julieta, tá, do D&D. Porque esse navio pode ser abatido e aquilo era um saque, né? Do povo. Mas ainda pode ser um abatido, só que não, ninguém, a gente não sabe quem saqueou. Mas no sentido dessa, da história, é, né? No sentido disso. Gondrian, só pra revitalizar a memória de vocês, ele era um reino em Lâmina, no continente sul. E Gondrian foi um dos reinos que venceu a batalha nos anos da Forja. Venceu a guerra. Contra Corcovitch. Gondrian formou o Triângulo de Ferro com Kobar e Sidarid. E, aliás, Gondrian foi derrotado. Um dos reinos derrotados, é. Gondrian foi um dos reinos derrotados. Que teve um caso. Lá no norte tinha vários reinos. E o príncipe de Mortenstein ia casar com a princesa de Gondrian. O rei de Gondrian falou: vai se ferrar. E mandou o cara de volta. A princesa fugiu de casa e foi atrás do cara, atrás do príncipe, pra se casar com ele. E ela foi morta no meio do caminho, no meio da estrada. E aí o rei de Gondrian. O rei de Gondrian declarou guerra a Mortenstein. Mortenstein se aliou com Kobar e Sidarid para atacar Gondrian. Mas aí o rei de Mortenstein, de Gondrian, ele subornou os outros dois reinos e se juntou com eles, traíram Mortenstein, devastaram Mortenstein. Só que o príncipe fugiu. O príncipe fugiu para um reino, o reino de Tarid. No reino de Tarid, o príncipe fez uma aliança com outros reinos, né? E formou um exército de aliados que foram combater aquele que foi conhecido como Triângulo de Ferro. Gondrian, Kobar e Sidarid. Essa guerra ela durou vários anos, se não me engano, durou uma década, se não me engano. E foi conhecido como os Anos da Forja. Sendo que o Triângulo de Ferro era o martelo. Os aliados de Mortenstein eram a bigorna e o pequeno reino de Tarid, que estava no meio de tudo ali, era a espada recebendo os golpes. O reinozinho foi devastado. Gondrian e o Triângulo de Ferro eles foram derrotados, esses reinos foram derrotados, e os remanescentes, os que sobreviveram, o pessoal da nobreza foi executado, um monte que ficou vivo. E o povo foi exilado. Esses exilados desses três reinos foram as pessoas que rumaram para o continente norte e fundaram a coligação de nações que vocês conhecem como o Reinado. Que são os reinos onde vocês vivem. De onde vocês saíram há pouco tempo. Que foram os derrotados de Gondrian, Kobar, Sidarid e outros reinos que se aliaram depois a eles. Né? Esse navio então que vocês encontraram aí, ele é de Gondrian, desse reino derrotado. Tem mais de 1000 anos isso aí. Né? Foi 900 e pouco, não foi? 500. Não, é 500, uns 500 anos. Acho que tem bem mais. É o torno dos 500. Sim, o Xalote é velho, hein? O naviozão aí tá inteirão ainda pro tempo. É o sal. Em torno de meio milênio. Tá conservado. Tá em conserva. Navio conserva. Era isso que eu queria saber em relação a. a madeira do navio e esse bagulho aqui fora. Certo. Se o acúmulo dos fungos, do lodo, né, o famoso lodinho, é, o período bate, tá ligado? Se for na mesma época. Não, não bate. Não bate. O navio, ele tá bastante deteriorado, o casco dele inteiro podre, tá? Tá totalmente detonado o navio. Porém, no navio, vocês veem... Deveria estar cheio de algas, cheio de corais crescendo ali, mas não tem nada. Assim como o próprio... Existem corais secos, vocês encontram restos de algas mortas no solo, tá? Mas deveria ter uma vida marinha... farta aí, não tem. Assim como o resto do corpo. Tá, corrente marítima assim aí. Assim como o resto do caminho que vocês trilharam desde o abismo até aí. Então esse abismo não é o abismo que o pai do Cthulhu tava, né? Não. Ah, tá. Esse é um abismo. Na verdade, isso aí não é um abismo. É um desfiladeiro entre duas cadeias montanhosas. Então a gente já passou aquela fita. Né? É, vocês, ó, cruzaram o abismo e atravessaram. Abismo aqui, abismo aqui. Depois do abismo vão crescendo montanhas aqui. Tá? O caminho entre essas montanhas é esse desfiladeiro onde vocês estão. Esse abismo, vamos dizer assim. Abisminho. Né? Uma pergunta idiota. A casa dela é a cauda de um bicho não que foi fazendo esse caminho, né? Não dá pra você saber. Porque tem um tarrasco andando por não aí, dá pra né? Você saber não quer dizer que não é. É. Pode ser do próprio Cthulhuzão. Ele vai andando até onde vai, vou ficar aqui. Pode ser. Pode ser o filho dele que veio visitar o pai. Trouxe a mala, né? Eu trouxe a malinha. Pode ser. Não podia, mas agora pode, tá ligado? Não, o bichinho é grande, o bichinho é duro. Faz um survival aí. E em comparação com o navio, aquele objeto estranho em formato de cunha arredondado. Foda. O dente, a unha, tem mais nomes. Porcelana. A porcelana. Como é que chama? Ânfora. Ovo, a ânfora, né? Isso aí ele continua. Ele é um objeto de cor azul muito escura. Tá vendo esse meu dado aqui? Ele é mais escuro que isso. Tá bem mais escuro. A superfície desse objeto, ela é lisa. Tá? Como se tivesse sido polida. Não, fora não é polida. Não, tá, fora é polida. Como se tivesse sido polida. Mas ao mesmo tempo que ela é lisa, ela exibe diversas porosidades. Em alguns pontos tem uns poros maiores assim que lembram erupções cutâneas. Tá como se fosse uma espinha explodida. Isso é devido a estar tá lá embaixo. Conservação do sol? Eu também pergunto isso. Porque se for um material. Se for uma cerâmica, alguma coisa assim, o mar não corroeria. Não. Não. E o estado de conservação disso tá muito melhor do que no navio. Ou seja, as datas não batem. Então alguma coisa orgânica. Porque no navio, você vai e encosta no navio. Você encosta a mão no navio, passa a mão no navio. E o navio, ele é todo áspero. Tá? Todo cheio de buracos, de reentrâncias. Você faz um pouco mais de força, você rompe o navio. Tá? Esse objeto, você passa a mão, você sente que ele tem porosidades. Só que essas porosidades... elas não estão cobertas de sujeira, elas não estão apodrecidas. Às vezes pode ser coincidência, o negócio e o navio estão no mesmo lugar. Entre uma porosidade e outra, entre um pó e outro, quando você passa o dedo ali, você sente que é completamente liso. Às vezes pode ser nem tá ligado ao navio esse bagulho aí. Pelo conhecimento que a Toff tem de joia, todas essas coisas, eu poderia fazer um teste pra definitivamente saber, não, isso aqui não é nenhum tipo de porcelana, nenhum tipo de cerâmica. Como você usaria esse conhecimento para determinar isso? O toque foi isso. A primeira vez que eu toquei com o Serenim falou, ó, é assim, assim, assim. Aí eu penso, puta, mas peraí, cerâmica aqui embaixo d'água durante esse tempo? Não teria essa deformação. Talvez alguma coisa orgânica deformada de tal forma. Mas poderia ser uma cerâmica que você não conheça. Sim, de outro lugar, com certeza. Aí você não teria como determinar se é cerâmica ou não. Tá, mas pelo conhecimento que ela tem de joia e tudo... Pedreira. Pedraria. Eu tenho uma ideia muito boa pra gente conseguir saber exatamente o que é isso. Compartilha. Identificar. Hã? Eu uso história, imagina história aí nessa porra. Eu que não vou tocar. Eu que não vou tocar aí. É Legenda Lore? Se isso não for lendário, já era. Ela não me falou sobre Edaldas. Vai falar sobre isso. Cara, Edaldas é o futuro. Exato. Fala o futuro, meu bem. Mas teve outra coisa também que eu dei na Jardim Horror, você não me falou. Não lembro o que foi, mas foi outra coisa também. É uma coisa que eu prometi que eu ia falar pra você depois. E aí, esqueceu. Em segredo. Agora não lembro o que, que é. Eu também não lembro o que é, mas teve outra coisa. Bom, mas isso não é coisa. Mas depois ele vê no canal as anotações dele. Não, é da House mesmo. Mas não, é outra coisa. Do Zeira Dance. Não, do Zeira Dance ele falou. Ele falou? Foram os primeiros caras que vieram. É do que a gente sabe a respeito de tudo que aconteceu dentro desse barco. Tiveram uns fantasmas. Há quanto tempo eles habitam esse lugar? Desde o naufrágio do navio. Desde o naufrágio. Fizeram tripulantes do navio. Às vezes eles têm alguma coisa a ver com isso. Talvez eles poderiam saber. Ressuscita alguém aí para perguntar. Esse é o problema, não talvez. Tem como. Se dá para ressuscitar. Nenhuma das almas, você puxou nenhuma das almas? Não, tudo bom pro fato. Não, a gente acabou de ir lá com ele. Não deu. Deu meia hora. Sim, sim, mas eu falo assim, ressuscitar. Não, ressuscitar não, com certeza. Mas sei lá, tentar conectar com a alma. Pô, volta aqui rapidão, não sobe. A Toff devia ter feito isso. Eu quero tentar localizar alguma alma que possa ter ficado aí e não foi corrompida por todos esses anos de... Ok, depois dos comerciais. Depois da luta. Tranquilo. Depois eu termino de matar o Celerinho, só um momento. Bom, só respondendo a sua pergunta. Pelo conhecimento da Toff... É. Esse objeto ele tem um aspecto de cerâmica. Assim, comerciais, só pra ressaltar. Tem um aspecto de algum tipo de cerâmica. Ele foi, não tá, só que a espessura do objeto... É uma cerâmica dessa grossura. Você já me deu 12. Mas eu tenho 24. E quando a Toff bate, ele tá vazia, vazada, não sei secar, né? Né? Não tem som de cerâmica. E é muito mais resistente do que qualquer cerâmica que a Toff tenha conhecido. Será que é um osso? Será que é o quê? Osso. Osso. Ah, um osso. Aí é um osso desse tipo. Não sei. Pode ser, é uma boa. Pode ser. Uma boa opção. Gente, não deixa de ser. Ele é muito grande pra gente levar isso pra gente. Talvez outras pessoas tenham. É grande. Grande. É, a gente tava olha, do tamanho daquela viga ali, ó. Tem 6 metros o bagulho, mano. Não, não tem 6 metros. Não, 1,5 metro, ele falou. 1,5 metro? Não, 1,5 metro isso aí, mano. Tipo, 1 metro de um dragão ancião, mano. Tipo, a cera disse, talvez seja um ovo. Eu falei, pela curvatura que tem o objeto. Se isso for realmente um pedaço de um ovo, esse ovo teria 6 metros de altura. Porque isso daí seria a parte de baixo, a base isso, aqui, ó. Mas se ele não disse talvez seja um ovo, se ele disse é um ovo. Ok, se ele disse é um ovo. Ela confirma que é um ovo, mas... Então até que ela falou pro Selene, Selene, pega um pedaço daquele ovo pra mim. Sim. E eu falei, beleza. Enquanto a Toff, beleza, a Toff faz essas especulações mentais... Aí só para com a espada no pescoço. Ela só escuta o som do golpe. Seco, da Seire. Partindo a garganta do Celerinho. Vamos ouvir mais tarde. Ah, outro cabeção aqui. Vou chegar mais tarde. Gê, ter falado pra você que eu não baixei a guarda em momento algum, eu posso perceber essa ação dela. Ela tava com a espada. Ela ia bater no ovo. Sim. Só que aí ela mudou e... O golpe desviou na última hora. E é como eu falei pra vocês na semana passada. É uma situação tão incomum... Que ninguém teria reação. Quem esperaria ela atacar? O ovo tá aqui e eu tô aqui. Até assim, ó. Ah, pode bater nos dois ao mesmo tempo. Pode bater nos dois. Aqui, exato. Ó. Ela poderia ter simplesmente tirado uma falha crítica. Sim. O que denuncia isso é o grito de fúria que ela dá seguido do golpe. Ah. Olha a iniciativa. Ai, meu Deus. Oh, gente. Oh. É natural? Não. Total. Esse seu não rerola, né? O seu não. Só ataque. Só dano só. Da hora, velho. 14. Da hora. Meu 14. Do Vasco? Era pra ser do Monored, mas é genérico. Quem mais? 14. 14 também, Silêncio? É, só que eu tirei 3 no dado. É, beleza. Provavelmente ele tem mais destreza. Né? Quanto que é? A da cera? Tem ovo, 16. Ele tem pouca destreza, a diferença é os talentos que ele tem. Eu tenho lá na tá? E o bardo é quanto mesmo? Tá, só bônus de destreza é quanto? Bardo é mais 3? Eu tenho 16. Você tem mais 3 de destreza. Quanto você é? Eu tenho mais 2. 5. Então você é primeiro. Vou dar 1. Ok. Aí não pode ficar surpreso, não pode fazer um golpe. Ainda dá tempo. Não, eu sou dele primeiro. Ou será que... Uma vez eu bati aqui e saiu metade. Pega outro. Tá pra escrever aqui. Vou rolar a iniciativa pra Levandra. E pros Minotauros. Você vai tirar 16, não cara. Duvida? Sonhei com 16. E pro espírito. Jogou no bicho? Não, não tem 16. Deu 17, minha iniciativa. Sério? O bicho vai até 100. Escolhe o bicho 16. É porque não, eu só conheço os Minotauros. Figura. Ainda são 25 bichos. Tá pra baixo, meu. Cada um é 24 números. Cada um é 4 números. Julius tirou 17. Ele tem medo. Ah. E o Antônio... Não, não é Julius. Depois do... Lúcius. Lúcius tirou 17. Depois da ameaça que essa aqui fez pros caras, eu acho que os caras não vão querer atacar ela não, né, velho? Depois da ameaça que ela fez lá na mansão. A iniciativa é geral. É. Os caras podem querer fugir, mas não fugir na vez deles. Mas aí, tipo, joga por último, então, tipo... Cada um tem a seu item. Alguém quer jogar pro Griel aí? Bom, o Griel fica em stand-by. É. Até eles chegarem. Ou tá passivo. Rezando pra Glória. Exato. Ou tá rezando pra Calmir. Tenebra. Nem 19. Isso aí é o... Isso daí é o Rafa. 19 no dado. Esse cara aqui, que cara aqui, mano? Dona Levandra? Não. É outro maluco. Tem esse maluco aí? É o Oxalote. É o Oxalote. É um personagem secreto. Se o Celerinho derrotasse ele, perfeito, ele aparece. Já não foi perfeito, já me deu a espadada já primeiro. Ah, okay. Se ele derrotar o Celerinho perfeito, ele aparece. Ah, tem chance. É, não, mas você é baixo. Não, mas eu não vou bater. Tá, a Ciri ela golpeia o pescoço do Celerinho com a espada e começa a urrar, enfurecida. Um urro semelhante aos gritos de ódio do Murin ecoando no fundo do mar. Eita. Um urro que estremece. Só vê aquele monte de bolinha subindo. A infinidade molhada e escura lá embaixo. Bem assim mesmo. Só vê aquelas bolinhas subindo. Ah, inclusive, eu já tinha marcado dano, você tinha dado 12. Tinha. Ok. Primeira parte, né? Então vai falta, Otto. Ah, sou eu já? O Griel já começa a puxar as duas espadas curtas, tentando entender o que está acontecendo ali. Ele tinha travado, não tinha dado uma... Quando a Ciri já ergue a espada, preparando para desferir um novo golpe no Celerinho. O que você faz, Toff? Quero uma borracha. Meu Deus do céu, ainda bem que ela é fraquinha. Mas, a espada dela, ela só aparece a hora que ela ataca. E aí ela para só. Não. É a hora física, que ela chama. É física, ela conjura a espada vem pra ela. Tá, só que se sai de perto dela, a espada quero some. Vou usar meu talento de mestre da batalha, desarme. Como eu amo esse menino. Tirar a espada dela. Quero desarmar ela. Você vai desarmar como? A espada. Ah, vou aí ela vai dar outro ataque, a espada volta. Parece. Fazer a espada cair no chão. É. E a hora que a espada cair, eu quero usar meu ataque bônus pra eu pegar a espada. Pra ela não ter reação de pegar de novo. Você não precisa nem do ataque bônus pra pegar a espada. Eu não consigo, você não conheceu a espada. É interação com objeto. Você ainda pode fazer um ataque se você quiser. Não, ataque eu só quero fazer. Não, mas posso fazer um ataque e então jogar longe a espada. Ou você pode gastar interação pro objeto pra segurar. Não, também falou pra não pegar. Não, eu ia pegar, eu não conheço a espada. É só não. Não, é eu não vou usar metagrama, eu vou pegar. É a reação da Toff. Pegar e tirar. Não, a Toff vai pegar e tirar de perto. Boa, XP pra você por isso. É só, eu faço um ataque normal, né? Ataque normal. Desarme. É talento... ataque contra ataque, se não me engano. Não, é ataque normal e ela faz um save throw de força. Ah, é save throw de força, obrigado. O talento chama mestre da batalha, então. Não sei. Não, é adepto marcial. Você vai fazer um ataque. Tá, normal. Contra ela. Beleza. Tá, tirei 20. 20. Saving throw de força e dificuldade 20. 20? Não, é saving throw. É saving throw de força, só que a dificuldade é... Eu acho que é 8 mais força, mais proficiência. Tá vendo o negócio? Porque tá, já, você tem que jogar um D6, 17, mano. Não, não é proficiência não, é 8... É proficiência. É, 8, você jogou um D6? 14, mais só força. Acho que tem que jogar D6. Você tá sem um item. Não tem um item de força. Já confundi. Meu foi leitura, não foi? De força? Então, você tem 9 de força. Não, o meu foi leitura. Foi tomo. Não tem como tirar o tomo. A única coisa que eu tenho de item foi pra aumentar a sabedoria. E a constituição. Não, porque aqui tá 9 e 19. Sim, porque esse aqui é o valor que eu não teria. Ele é acho que o valor se que eu não tivesse. Não, o 19 é por causa do item mágico. Não, mas tem item. Ele não, eu só li. Ele não deixou aqui é o que eu teria 100. Tá ligado? Então, o tomo dá 2 só. Então 19 é item, então. É, 19 é item. 19 é o item antigo. É a manopla que tá comigo, tava comigo. Manopla? Manopla da força de ouro. É mesmo, pode crer. Então tem 9. Você tem um tomo ou não? Não, o tomo eu não usei o tomo, então. Você usou de destreza e sabedoria. Não, a sabedoria foi a bandana. Ainda até falei que eu queria a bandana igual do Rio. Se você quiser, é que você vai agir primeiro. Ah, não foi destreza. Você poderia também usar o desarme. Não, inteligência natural. Ah, tá, ó. Um eu sei que é destreza, o outro eu não sei. É uma jogada de ataque resistida por um Athletics ou Acrobatics dela. Ah, então não tem nada a ver com 20. Então, tá, mas não tem um desse que tem que jogar um D6 aí no meio? Não. Não, mas daí você vai usar o dado. O dado aumenta o dano. Eu quero jogar Acrobatics. Ah tá, posso, tipo, você joga um D6 no dano, né? Pra aumentar o dano. É. O quê? Acrobatics, mas ela tem desvantagem porque tem exalta. 12! 12? Bandana da sabedoria. Falhou. E manopla da destreza. Eu quero rerolar. Sim, mas. Você quer rerolar? De força é o que tem, mano. Mas você tá sem. Dá um ponto heróico aí, rerola. Não, eu sou assim, mas tem que lembrar que eu usei de tudo. Falou, fez, daí. E sabedoria. Ah, eu acho que rerolarei, porque você tá em fúria. Você tá em fúria. Você tá em fúria. Quero matar o Sorin. Então, dá um dano. Dá um ponto heróico. Dá um dano da série. A inteligência foi a tiara, que dá mais 2. Achou, hein? Fica com medo de agir, não, filho. Vou dar uma olhadinha no grupo, ver se o Gabriel mandou o Ariel mandou uma mensagem. São mais 2 de todo. Não mandou. Não tá aqui não tem a marcada. Você não tem tiara? Não. Então a tiara tá com o Grial. Não, a tiara foi pro Grial. Então você tem que tomar aqui e eu tomo aqui. De 3 eu sei que você tem. Como é que é? Sim. A pedra coração, ela, tipo, não. A pedra que colocaram na espada. Aham. Ela. Não chega a ser um. Uma certa fúria em você e tal. Despertinho em você. E uma certa ambição. E depois, mesmo que você fique longe dela, isso, essa ambição continua com você? Depende da natureza do seu coração, jovem Padawan. Ou do que está escrito no anel. Uma vez que você. Eita! Uma vez que ao lado negro descer, dele você da jamais anel. Sairá. Os vivos, pô. Depende. E aí, o que você tirou? Tirou 12. Tirou 12. Tá, a top, ela se desloca correndo. Se ele não, ou se ele rei. Aquele rastro de poeira, aquela onda pra trás dela, golpeia com tudo o pulso da Ciri. A Ciri abre, que tenta fúria, desviar o golpe. Tenta desviar o golpe da Thor pra contra-atacar, mas não é rápido o suficiente, sua mão atinge no chão o punho dela. A mão dela se abre e a espada vai caindo lentamente. E a Toff agarra a espada. Agarra e já pula de trás. E rola um save flow de carisma. E já pula pra trás, tá? Rola okay. Um save flow de carisma. Olha, não precisa nem ser atunement. Não precisa. Não tem muita. Baiu. Era o que você queria, né? Baiu. E beleza, vou continuar me atacando. Vai mais longo. Ah, você tem um ataque ainda, né? Vai, faz. Tá, Tipo, agora deixa que agora é minha vez. E ainda tem movimento? E ainda tem... E ainda tem que? Pera. Sim, não, o que tem que ver já? Hã? Não tem mais mente pra usar rajada. Não, sim, eu sou Nerim. Eu quero eu. Eu acho que usar um Ki não é algo que precisa tanto assim de inteligência. É o instinto básico dela. Eu quero bater. Esse negócio aí. É. De. Que eu tô sendo possuído, o que que é? Possuído. É um encantamento ou possessão? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de encantamento? Encantamento seria um ser em flor de sabedoria. Ah, tá. Não, porque possessão aí, é carisma. Porque aí eu queria usar a mente tranquila pra me livrar dessa possessão, tipo. Ah, possessão muito bom, mano. Tá ligado? Mas você tem conhecimento de que é a possessão? Sim. Eu tenho 200 almas dentro de mim. Se fazer o teste é porque o efeito é diferente. Porque se eu soubesse. Funciona sua mente tranquila, que eu não lembro. É, eu posso, com uma ação, eu posso encerrar um estado de amedrontado ou encantado. É, mas eu posso. Mas isso não é encantado. Pelo menos foi a diferença. Não é encantado. E também não é nem. Porque se fosse esse o caso, tipo, oh, porra, eu sei que eu tô sendo de alguma forma controlada. Eu vou tentar cancelar esse estado. Tá, você poderia. Ah, você poderia talvez gastar um ponto heróico pra alterar isso. Tudo bem. Então eu quero usar minha inspiração, então, pra não ser possuído, quero rolar outro dado com vantagem. Ok. Ah, outro dado. Inspiração. Meu Deus do céu. 13. 17, 18. Você tem save throw? Ela tem mais 4. 18? Eu tô dando mais 4. Aí você tem mais 1. Tá. 18? Tô não! Falhou. Ah, mentira. Sério? Sério. Deve ser 20. Adiciona um D6. Não, deve ser 20, mano. Deixa. Já foi. Deixa, mano. Sério mesmo? Deve ser 20 o bagulho, mano. Sério, não, não ataca o Cele... Opa, vou pegar uma peninha pra mim. Hoje não. Okay. Metade da asa a pra mim. A minha pergunta é, ela vai bater em quem? Exato, é o que eu ia perguntar agora. Posiciona a Toff aqui, ó. Já. Nossa, sai daqui, mano. Isso aqui tá longe. Aqui assim, ó, no meio. Mano, ela recua um passo. Tá, a última ação dela. Teve que ir do outro lado. Eu acho que eu tô no... Não sei se tô no meio. Olha, tem o Grial também no meio. Volta ela um passo, que ela falou que afastava. Ah, então sim, eu tô aqui atrás. Pulou pra eu trás. Eu tô atrás ali, então, vai ser em mim. Eu tô agachado. Não, tá o Theon, tá. Não, o Theon não tá. Tá o, põe, tá põe o Griel. A Levanda tá ali. O Griel também. Pode muito ser. Pode ser. Eu não sei, velho. Tipo, o Griel pode. Também tá aí também. Como que eu fico quando eu perco a espada? Querendo de volta. Exato. Mas e aí? Porque ele tá em cima de pau, não quer dizer que ele não tá na cena. Mas aí tá lá dentro do barco. Não sei, mano. Essa porra da espada tem, mano. Todas tem. Eu sei, mas então. O quê? Ai. A gente já, teoricamente, a gente já sabia. Que você aprontou, menino? Tirou quanto? 10. 10. Continua. 10. Continua, tô tentando sair da firma. 10. É. Outro carisma? Não, Constituição é isso. Nossa, é bem menor. Ah, mentira. Nossa, fora que não tem o que eu fazer, cara. Mano. Eu queria, tipo, eu conhecer a fúria, mas eu... Tipo, se ele cair no chão. É, cair no chão, vejo o lado bom. Com um nível de exaustão. É mais um. Mais um. Morreu. Não, vai pra 4? Não, pra 5. Ah, pra 2. Você recuperou. Pra 2. Eita. Então, eu sabia que ela tinha. Cai no chão, com um nível de exaustão. Círio, você está extremamente zonza. Atordoada, não chega a desmaiar. Tá? Seu teste foi bom. Não chega a desmaiar. Você cai ali no chão, as mãos, tentando respirar, resfolegando. Olha, assim, você vê tudo. Se você passa, turvo, é pior. Tudo rodopiando ao seu redor. É, continua. Tá? Você sente uma ânsia de vômito muito forte. Por isso que é e aí você não consegue resistir a ele. Bota seu café da manhã pra fora. Aí volta pra mansão. Vocês veem aquele vômito saindo assim e flutuando ao redor desse... Vira que fumacinha. Vira fumacinha. E aí você olha, tentando voltar a enxergar normal, tá? Imagina que você colocou um óculos de grau 10 e tirou ele. Nossa. É essa a sensação que você tem, tá? E aí você tenta entender o que tá acontecendo com você ouve. Mas eu tenho consciência do que gritando, enfurecida. Hã? Eu tenho consciência. Você deve lembrar do alguma que me coisa. Dominou? Talvez. Joga um ability check de inteligência. Ability check, amor? Vai se fuder. Só eu tenho bônus de ability check. Eu acho que eu tô. Não, não é nem por causa disso, porque eu tenho desvantagem. Ela tá. Pega fogo no banquinho. E a inteligência é pura, não pode somar nada. É, a inteligência é o quê? Mais um. Mais zero, quer dizer. É, resultado puro. Dois! Você tira dois com e certeza, três! Com certeza ela sabe. Você não tem consciência do que aconteceu com você. A única coisa que você sabe é que você tá muito mal, né? Você não tá mais com a sua espada. Você se lembra que você ia cortar um pedaço do ovo e você não sabe direito o que aconteceu com você, nem com o Celerinho, porque o Celerinho tá caído no chão ao seu lado, sangrando muito também. A única coisa que vem à sua mente é a sensação estranha que vocês tinham quando vocês se aproximavam desse objeto e tinha uma sensação de náusea, de repugnância daquilo e tinha o desejo de se afastar desse objeto. Que você que imagina aqui? Que talvez esse que efeito que tenha afetado você ninguém, quando você tentou cortá-lo. E aí você também. Olha e vê a Toph com a sua espada na mão, gritando enfurecida e rolando um D4. Eu tô ali perto também, Jeff. 4. Ah, o alvo é a Levanda. Vai rolar de novo, ó. A Levanda. 2, 3, 4. Rola de novo. Vou tirar 1. 4. Pode de novo é a Levanda. No celeirinho. No meio, não, não, não. 4 sou eu. Na Levanda. Ah, é 4 na Cie, tá certo. Não, na Cie. Levanda, velho. Na Levanda. Ah, tá com raiva. Na Levanda. Na Cie. Ele me engalhou. E a Toff vem. Que isso, João? Pode gastar. O que é? Posso... O ponteiro aqui rolado é 4 de novo. Ah. E a Cie, você vê a Toff vindo na sua direção, segurando sua espada na mão e vindo pra matá-la. Sorte sua não tem mais ataque. Você não tem um ataque? Tem, reação. Tem bônus action, né, amor? Não, você tem extra ataque. Bônus action. Não, você não, tem extra ataque. O monstro tem dois ataques. Ação da Ciri entra. Então dá o segundo ataque na Ciri. Ação da Toph entra na ação da dela na primeira vez ou a gente já tá, tipo, por ter visto ela atacando? Rodada surpresa, Ciri agiu. Acabou rodada surpresa. Não, sim, agora, tipo, agora que ela entrou em fúria. Cara, pensando que tá na mesma sessão, no mesmo estado que ela tava. Isso. Pra gente já ter visto ela. Atacando um amigo, então quer dizer que a gente não tá tanto mais surpreso com isso. Não. Então a gente poderia ter reação agora e querer. Não, vocês não estão mais surpresos, ninguém mais tá surpreso. Mas ninguém chegou no turno pra mas ter reação. Mas não chegou no turno pra vocês terem reação. Aliás, não chegou no turno pra vocês terem reação. Reação vocês podem ter. A reação. Não, a reação só volta no turno. Se a pessoa ainda não agiu, então ela ainda não tem reação. Mas nada impede de usar um ponto heróico pra ter isso. Aí pode. Aí vai do dele. Eu acho que não. Porque ela fala que as reações, elas voltam quando você... Elas voltam. Você age. Elas voltam. Mas quando você tá no turno de surpresa, não é que você gastou sua reação. Você simplesmente tem direito de usar. Não, você gasta sua ação fazendo nada. É uma ação surpresa. Pronto. Ação surpresa, ela corre o turno inteiro. Só que a pessoa gasta o turno dela fazendo nada. Então ela, teoricamente, pô, gasta o turno dela é... Foi isso, depois eu vou ver. Depois eu vou ver. A reação dela é. Claro, não. Eu acho que vocês poderiam ter reação, mas segue o jogo. Top. Mata a Cieira. Tira um. Daí, tipo, eu quero usar minha reação pra não deixar atacar, né? Também acha, tira 20. Beleza. 4? Minha reação seria não deixar atacar, mas não tem. 13, te acerta? Não. Ah, não, pera aí, eu jogo com o teleporte. Não, ué. Você tá em fúria. Pra cima da Cieira, a espada nas duas. Ué, pula assim e vai caindo em câmera lenta. Você quer acertar de qualquer jeito, pô, errei, não. Espera aquele acertar. Golpe lento que você consegue recuar pra trás. Ainda não, não quer. Se afastar. O golpe da espada da Toff, ele atinge de casquela aquele objeto. Pronto, senhor, você ganhou seu pedaço do ovo. Tá? A espada bate assim, pega de casquelinha assim nele e não o arranha. Ah. E atinge o solo e levanta uma grande quantidade de poeira dali de baixo. Junto com a poeira que a Toff levanta do solo, algo mais se desprende. Um líquido negro. Se eu não puxo fazer minha reação, você também não pode. A Toff bate a espada assim no chão, ó. Sobe aquele monte de poeira e vai subindo assim. Mas você tá exausto, você tá dormindo. Você tá tonto. Acertei alguma coisa ali enterrada. Eu achei que era Coca-Cola que ia subir. Coca-Cola. Foi direção à janela. Que que acertei enterrado ali. Quem é o próximo? O monstro da ferrugem. O siriguejo. É. Daí a pinça dele tá pra fora uma só, tá ligado? Certo, esse é o turno da Toff. Então vem a Alexandra. Fazer... Nossa, é mesmo? Reação. É uma pinça. É uma pinça, mano. É um crustáceo ali embaixo. Ele acabou de acordar ele. Eu posso fazer a espada? A gente é bom. Nossa. Isso é reação? Mano. Não gasta nada. Caranguejo Atrox, mano. É? Sério? Deixa eu ver aqui. Não tem problema, eu tenho o punho. Na verdade, nós não pensamos nisso, né, mano? Okay. Na verdade, eu acho que a arma do pacto ela desaparece quando ela sai da sua mão. Não. Não, é pra ela ficar muito distante dela. É uma milha, eu acho. É uma milha só? Não tem problema, eu faço pacto também. Não, um metro e meio de mim. Por mais de um minuto. A Toff não tá menos de um metro por mais e meio. De um minuto. Não gasta ação, então é como reação você desfaz. Deixa eu ver. Não requer ação. Ou se eu morrer, claro. Pega de bom. Como eu mato rápido? Será que você quer desfazer? Eu quero estar me batendo com a minha espada, que blasfêmia! Você tá exausta! Não, você ação. Tá... Nem reação? Não é daqui que eu vou bater. Não é action record. Ok, não gasta nada. Nem reação. Certo. A Toff bate a espada no chão, levanta urrando pra desferir outro golpe, você se concentra e a espada desaparece. Com a minha espada não, menina, tá doida? Não tem problema, eu já tenho os punhos! Toff, save de constituição. É porque sumiu quem tava te... Acho que passa agora. Você tá ali brincando com nós, né, mano? 7, eu perdi o colar, 9. Tenho. 4 dela. 4 dela, só não, aqui é 9 menos 1, né? Tá de brincadeira, que tirou 3 no dado. 8! Ah, tirou 3 no dado. Tá de brincadeira, que tirou 3 no dado. A Toff cai no chão inconsciente. Joga B check de inteligência. Tem bastante, hein? Tá. Ah, também. Ah, joga B check. 21. Tô jogando igual o Rafa, mano. 21? Não, tô sem um item. É 21. Você cai no chão, desmaiada, inconsciente. E em seu sonho, você ouve vozes em sua mente dizendo pra você: mate. Mate. Vingue-nos. Mate todos. Mate. Vingue-nos. As vozes vão silenciando conforme você vai perdendo sua consciência. Sabe quem é, né? Quase da bosta. As pessoas da montanha. É. Provavelmente. Mas tem, mais gente aí também. Tem as alminhas dela também, que... né? Tem então, mais gente. Vocês com uma vozinha de mim falando assim. Agora eu quero saber por que, que essa menina tem como bater. Por que você mesmo motivo que você tem pra bater o celeirinho. Não deixei cair a espada em você. Isso aqui não se fez sozinho. Você entrou na frente. Cara, tá... Eu tava agachado. Ela atacou você, Celerinho, eu vi. Ai, que cagueta. Falou em on. Mas é mesmo? Eu não sei o que aconteceu, mas você tentou matá-lo. E ela tentou matar você. Perception, eu tô agachado, ó. Esse grupo tá precisando de uma terapia, velho. Todos vocês viram, não precisa rolar Perception. Eu vou chamar um psicólogo. Dificuldade 5. Posso apagar esse tipo? Pode. Eu vou ter que dar. Esse grupo vai ter que fazer psicólogo. Vai ter que. Terapia de grupo. Terapia de grupo, mano. Tá. Não é possível, velho. Tão querendo se matar. Tá, mas não foi porque você bateu nisso. Eu também bati, eu não fiquei assim. Eu nem cheguei a bater nisso. Bateu, você falou que queria um pedaço maior. Mas eu não cortei, tá vendo? Eu vou cortar agora, peraí. Onde é que eu reconheço a... Que espada? Você não tem espada? A fúria seria meio que uma fúria meio possessiva. Por questão do... Ninguém aqui tem espada? Griel, dá uma espada curta sua. Por eu ser... Cortei o ovo agora. Por eu ser uma pessoa possuída. Por que você tá fazendo isso? Porque eu quero um ovo. Não é um ovo. Que são as suas próprias espadas? Sim. Olha aqui no chão. Pera, eu não sei que não que não. Não, só verdade. Passou um tempo. Peguei a minha espada. Shim! Save de carisma de novo. Quer dizer que eu posso que eu não sei, eu não passei no teste. Não. Ok, tudo bem. Pera lá. Antes de você fazer essa merda, todo mundo que tá próximo vendo a situação pode jogar um ability check de inteligência. É, vai. Quer dizer, ele não passou na inteligência. Eu jogo com um bônus, não. Pra eu saber. Não, porque eu praticamente sei o que aconteceu com ela. O cara ficou em fúria. Mas por quê? 18. Mas por quê? 18? 18. 18? E a fúria é minha possuída. 19 menos 1. 18. Muito bom. É, é o seu, porque o meu deu 10. Ok. Eu acho que é a Lisbeth. É, 13. É a Lisbeth. Só Lisbeth check ou... Também check. Então, 13. Uma coisa muito estranha lhe vem à mente. Quando vocês estavam lutando contra as medusas da chuva, no meio do oceano, e todos vocês foram enfrentá-las, quando você sacou sua espada, você sentiu uma fúria tentando tomar conta de você. E aí você vê a Ciri sacando a espada dela, golpeando o Celerin. Quando a Toph pega a espada da Ciri, a Toph fica enlouquecida e tenta golpear a Ciri. E a sua espada tem a mesma propriedade que a espada da Ciri, que o machado do Morin, que é a espada do Celerin. 4. Sim. Né? E que são as armas que foram utilizadas pelas sereias, quando eles se voltaram uns contra os outros e se destruíram no meio do combate contra o Sol. Você sabe, a espada da Ciri está amaldiçoada. E aí a Ciri fala, não, peraí que eu vou cortar um pedaço. E faz assim pra sacar a espada dela. E você ela faz? Só trava a mão dela. Ciri, não pega essa espada. Por quê? Essa espada sua está amaldiçoada. Mas foi a menina só pegou a minha espada. De onde XP. Está? A gente tem que ver o que, que a gente vai fazer com isso. A propósito, esse líquido negro, de onde surgiu isso? Cadê? Saiu do chão, foi na hora que a Toph deu uma espadada no chão. Vem, menina! Não encostem na espada. Por favor, não encostem. Acordando a Toph? É, deu uns tapas na cara dela. Toph desperta. Os homens atordoados. Você olha aquele borro, não se molha nada. Você tá me batendo, você ouve e sente que ele morre. Você é palhaça. Cadê aquela espada? Que eu vou tacar aquele negócio fora agora. Cadê? Vai nada. Vou sim. Você espada tá batendo em mim. Não. Não. Que são as trocas de carícia, gente? Não encosta na espada. Lógico que não. Essa imbecil me deu a espada... Que eu te dei a espada, você roubou! É lógico, você tava possuída, menina! Quem tava possuída, o quê? Cara que tava, a espada falou comigo! Que é isso? Ela falou pra matar vocês! E pro deve momento ser quase que eu faço essas coisas que você tem aí dentro de você, não minha espada! Não, foi a espada, eu não sou besta, eu sou cega, mas eu vejo as coisas. Mais ou menos. É, mas... gente. Mas é, foi a espada. Vocês estão de TPM, né? Quer que a gente usar uma espada em você? Eu não, já usei essa então, tá já usei arma, já usei como é que é esse negócio aí. Se você quiser, eu posso tentar alguma coisa com a espada. É o perigoso é deixar ela aí. Não, eu não preciso nem tocar. Eu posso fazer de um homem. O que vocês querem fazer? E quem vai segurar a espada? Eu seguro! Não. Não precisa segurar. Sim, ela tem que pra ela invocar. Criei a espada, cai no chão. Mas pra ela criar a espada, ela tem que... Não precisa segurar. Mas o melhor não, pode ter alguém pega e pode dar bosta. Vamos ver essa forja. Como assim? Isso que a gente passou do sangue da montanha é mágico. Teoricamente. Está suscetível a dissipações. Você quer tirar? Sim? Por quê? Você tem controle sobre ela? Ah, eu posso aprender. Primeira vez que você empunhou ela, você já não conseguiu. Mas é claro, eu não sabia. Exatamente. Agora eu já sei. Mas eu ainda acho que foi essas coisas das meninas, da menina, mas tudo bem. Mas você remou na espada antes dela. Tá. Você remou antes dela. Como é que eu ia saber que era isso? Eu vou averiguar aquele líquido preto que quando ele bateu no chão ali, eu vou dar aquela cavada onde ele bateu pra ver que você tem alguma coisa diferente ali no chão. Eu não sei não. Enquanto vocês escutem, Morin passa ao lado de vocês e começa a cavucar no chão. Que jogar assim. Areia do lado. Não tem petróleo. Areia do lado. E aí ele encontra petróleo. Tô rico! Conforme você vai removendo a areia, amor, você vai cavando, você afunda a mão em algo viscoso. Frio. Mais frio do que a água do mar. Eita! Tá. O líquido preto. E aí conforme você tira a mão, você só vê sua mão toda envolta em algo preto, você vai chacoalhando assim. Isso vai se desprendendo lentamente. Tá. Esse negócio preto, você lembra alguma coisa a ver com o sangue dos tubarões amaldiçoados? Cavando, cavando, cavando. E aí você vê uma poça desse tamanho, daquele líquido negro, semelhante ao que estava nos tubarões. Caraca, mano. Já foi. É, eu falo depois que ele tira a mão, porque tá. Não põe a mão, não. É... Não põe na boca. Não põe na boca. Não põe na boca. Cavando. Aquela parte da... Tá. Ah, tipo a garra que tá mais ou menos esse negócio ali. Ela tem alguma parte dela que tá enterrada? Que tá submersa por areia? Ó, aquele objeto ele tem um peso. Tá? Ele exerce um peso no solo, o solo é arenoso. Logo ele afunda um pouco. Tá? E ele tá afundando exatamente ali. Esse objeto ele tá encostado na parede assim. Tá? E... aqui foi onde a Toph bateu, onde você cavucou. Tá, o objeto está meio que cobrindo essa poça que você desenterrou. Eu vou cavando em volta do negócio ali para ver se tem alguma ligação, alguma articulação ligada ali, para ver se algum animal foi enterrado ali, alguma coisa do gênero. E se for um tubarão que está boa, tamanho de barbatana é essa aqui? Ele tá evoluindo. É, faz sentido. O tubarão tá rasto. Tá rascão. Ok. Morin, você vasculha tudo ao redor, mas não encontra nenhum animal morto. Enterrado ali. Só vivo, boa. Não, não encontra nenhum animal ali. Conforme você vai cavucando em volta, você nota algo curioso. O líquido, ele demora muito, é extremamente trabalhoso desprender ele da sua mão. Ele é muito, muito, muito viscoso. Ele é mais viscoso do que o sangue dos tubarões. Eita, será que é o sangue puro do bichinho? Pode ser. Pera aí, como que teria sangue? Se ele for ferido, tá vendo uma batalha tá, aqui, tenta cavar embaixo dele. Você sabe como é difícil? Pra ver se continua. Não, vou continuar cavando. Não, mas tipo, o negócio tá preso aqui na parede. Tenta fazer da onde ele venha. Vai cavar. Mas eu tô fazendo não isso. Não é fácil puxar o negócio? Que? Tá, você eu tem que força suficiente? Negócio de novo. Hã? Você tem força suficiente pra puxar isso? Você sabe você o tamanho do bagulho? Radar. É, fica sempre alerta. Atento, certo. Nunca guarda baixada. Continuando ali, vendo, tentando achar alguma coisa a mais ali. Vocês que são loucos encostando esses cacos aí. Eu, hein? Eu acho que a gente não. Você acabou de tentar matar a moça, não é que é louco? É só uma casquinha de ovo. Tá lé. Vocês acabaram de tentar se matar aí, a gente não, que é louco? Não, a gente tentar nada. Essa é a espada dela. Se eu fosse vocês, eu tirava. Eu que não vou ficar perto. Eu, hein? Mas a espada dela sumiu. É. Tá na sombra. Continua ali, já. É, mas eu aqui volta. Tal, é, só quando eu quiser. Uma coisa diferente. Não confio nessa espada, não. Eu também não confio. Não confio também na minha espada. Foi ela que matou. É só todos, não usar a espada. Todos por enquanto. Veja o que aconteceu com essas espadas de vocês. Não te interessa. Nossa. O que te deu, menina? TPM. Que deu? Eu quase acabei de matar ela. Você não vê, nossa. Você não vê, não? Claro que eu vejo. Quem não viu foi você. Ah. Eu vi sim. Literalmente. Por isso que eu tô nesse estado. Viu? Você não soube distinguir amigos e inimigos mais. É, então toma cuidado, logo mais eu vou acabar distinguindo você de inimigo de novo. Toph. Hã? Você emudece. Emudece. É. Muda. Você fica mudo. Eu sei que é. Algo se aproxima. É, eu sei. Eita. Tu? Aonde? Tu. Vindo. Da direção. Do Nordeste. Nordeste. Nordeste. A gente tá vindo pro sul. Se aproxima. A gente tá vindo pro sul. Então, vocês Nordeste. Estavam indo pra... Nordeste aqui, ó. Então. Sudeste. Então, pra cá. Ó, vou desenhar a bússola aqui pra vocês. Ela é assim, pro sudeste. Não precisa, não sei me localizar com bússola. Ô, louco. Se não tiver uma bússola, não vou localizar em nada. Então, tá no nordeste. Ó, a gente tá vindo então, para... De lá. Sudeste é sul, do oeste. Tá aqui, nordeste, norte. Mas tá de ponta cabeça, né, mano? Então, o norte é aqui. Não, norte de onde a gente tá vindo. Ah, entendeu. Norte nosso. Norte nosso. E tá. Nordeste. Sim. Pra cá. Então, pra cá. Tem vindo alguma coisa mano, daqui. Mano, eu fiquei bugado, porque, velho. Porque aqui seria no noroeste, entendeu? Porque aqui é nordeste. Esse é o norte a nosso. A gente tá aqui. Uhum. O norte nosso. É pra cá. Pra cá. Só que tá nordeste. Tem alguma coisa vindo? Daqui mesmo. Daqui não tem um Enel. Tá. A gente tá aqui, tá vindo coisa aqui do Enel. Tá sim, tá vindo de daqui. Você tá dizendo? Eu não acredito em você. Ele vindo alguma coisa literalmente daqui. Corredor bugando, tem os caras de ideia. Eu já ia eles então, ué. Chegaram bem na hora. Hello. Na hora do radar. Olha o que feito no Nordeste. Tem uma má notícia pra dar pra vocês, mano. É, assim ele morreu. Não, vocês dois morreram. Eles eram do Nordeste. Não. Assim, ó, se ele matou você e a Toff matou o Rafa. Tudo bom? Ainda não. Tranquilo. Ah, deixa ele saber. Estraga a piada, velho. Esse come um dos dois branquinhos. Eu vou sentar aqui porque aqui é um negócio pra mim. Isso, ele fica perto da geladeira e fica catando a coca pra lá. Não tinha mensagem nenhuma até agora, de repente já tem 31. Tá, tu tá dentro da comer o suerte, hein, mano. Você viu, pessoal? Ah, filho. Ah, pessoal. Tá o quê? Pera. Aí foi ele que falou, né, mano? Tá o quê? Pissocudo. Hello. Retrospecto. Siri atacou Celerin. Ok? Celerin morreu. A Toff acabou de ir até a Siri, golpeou o punho dela. A arma caiu. Antes da arma tocar o solo, a Toff pegou a arma. Quebrou o braço dela? Quase. Quase quebrou o braço. Quando a Toff pegou a espada, a Toff ficou enlouquecida e foi pra cima da Siri. Ô, gente, vocês gostam de D6 a mais por bosta, né? Mas esse não foi um D6, foi só mais 3 a mais. É. Se fosse mais 4... O que é um D6. Menos? A média. É metade de um D6. A Sierra já, com suas faculdades mentais estabelecidas, dissipou a espada no ar e a Toff voltou ao normal. Só que a Toff desmaiou, acabou de acordar. Acho que essa daí é água com gásinho, hein? É, com gásinho? É, cuidado, o que tava em cima é com gás. É, tem bolinha subindo. Bolinhas mesmo. Bom, Ariel, Rafa, quando a Toff atacou a Ciri, ela errou o golpe. Ela bateu a espada, a Ciri pulou pra trás e a Toff atingiu o objeto, tá? Resvalou no objeto, sem danificar o objeto, e a espada bateu no chão e afundou no solo. Levantou uma grande quantidade de poeira e um líquido negro saiu do fundo do solo. O Murin, quando voltou tudo ao normal, agora o Murin foi e cavucou o local e ele encontrou uma poça de um líquido negro. Semelhante a das cidadãs? Muito mais viscoso e espesso. Eu só acho que a Toff, que a Siri podia experimentar, vai ser. Embaixo, assim, ó, o objeto tá apoiado na parede. Porra. Assim, ó. Embaixo do objeto. A Toff bateu e saiu. O objeto tá apoiado assim. Sim. Ah, o vazão. Tá apoiado assim. Embaixo assim do vazão tá a poça de. Mas de tem uma poça, olha, não sei se seria um animal mesmo. Não. O Murin, quando ele enfiou a mão e ele tirou a mão, o negócio tá tudo grudado na mão dele. Foi chacoalhando assim, o negócio foi saindo devagar. Pode ser, e afundando já. Bem mais denso. Mas não fez nada na mão dele. Não fez nada ainda. O quê? Acho que é só recontato com o sangue, talvez. Talvez. Que não chegou a nascer? Pode ter nascido. Talvez. Mas o líquido amniótico. Não tem sangue. A gente não sabe como é que é. O filho do tá. Se for um ovo, é ovo, é tudo igual. O outro de golpe é que nasceu, né? Ai, caralho! Se fosse um que nasceu, vamos ver tudo igual, né? Tô caçando ainda ali, velho. Tô caçando, vamos ver que não é encontro. Nos bom, arredores ali. Eu ok. Eu vou fazer um lanchinho que eu tô morrendo de foco, eu não sei, viu? Ah, nossa. Tá o rango aí. Você viu, tem mortadela, tem lombo, tem um potinho aí com maionese, tem outro pote de maionese aí na porta. Deixa tá a mortadela rendeu. É que menos pessoas comeram, eu acho. Sim. Semana passada. Semana passada vocês quase não comeram, que você trouxe bolo, lembra? Eu não comi pau. Eu fui no aniversário, então. diferente. Comemos poucos. Os que comem mais comeram pouco. Deixa eu não quebrar, tá? Alistar. Ah, do. Ele maquinha. Duas coisas que irritam no LOL, velho. Logo e Alistar. Não, eu gosto de pegar Lulu quando tem mais frio. Estou sentindo cheio de dor, hein? Não, cara, pra você. Não, cara, pra você. Porque é mó fofinho a risada dela, né? Uma lança? Ai, eu tô achando que fez. Ó, o Nuno tá meio enche o saco, mano. O Nuno tá meio enche o saco. Eu tô só usando ele pra spamar. Seu museu. Amor, isso enche o saco, velho. Ô, manda. Salva mais um aí dele. Só quando matar mim, ó. O time irritante. Eu quase matei um. Lulu? Lux, tu viu? Laranja aqui. Laranja. Não é bolo, não? De laranja. Lulu robot. Ah, as dele nunca acaba. Chutei esse aqui. Não, você não chutou. Você fez assim, né? Tá bom, vai. É fora. Eu não ganho nisso. Ah, não, essa é a Diana. A Diana que ganha. Ah, caralho. Bom. Ok. Onde estávamos? O Gore perdendo a mão. Você tava falando ela pra ele que aconteceu... Ela percebeu alguma coisa e ficou muda quando ela tava discutindo com a Levandra. Sim, ela sim. Ficou muda. Durante a discussão com a Levandra, a Toff discutindo com a Levandra, a Toff fica muda de repente. Discutindo com a Levandra? É pra variar, né? Ah, falando lá que não sei o que tem, porque sei que é louca que tá atacando seus amigos. Não, eu fico que toma cuidado, eu vou atacar você. Ah, eu posso atacar ela também. Isso, tá, vamos. E aí a Toff fica muda. Oh. Toff, você se depois que eu faço esse curso de terapia, nem me engano. Vindo dessa direção, assim, ó. Vindo daqui. Ó, a gente voltando pra Valcarna vai procurar uma psicóloga, viu? Fazer uma terapia em grupo. Toff, eu apoio. Lembra a sensação que você teve quando a criatura chamada Yogg-Sothoth saiu de dentro do abismo, possuiu o Griel e depois foi embora? A sensação de tipo, mano, o que é aquilo? É uma sensação calma, muito parecida. Algo muito grande se aproxima de vocês, em grande velocidade. Se esconde agora! Eita, vamos lá pra dentro do barco. Se esconde, tá vendo uma coisa muito, muito, muito, muito, muito, muito grande! Enquanto você fala caralho, muito grande, o bicho chegou. São muitos, muitos. Muito, muito, muito, muito. Opa. Ok. Ah, é aquele ali? Se esconde atrás do casca do ovo. Tá aqui. Tá escondendo pra caralho, velho. Imagina que sim. Aquele Yogg-Sothoth. Yogg-Sothoth. Sabe o que seria mais legal se ninguém tivesse visto o óleo negro? Assim ele se esconde atrás do negócio ali, e aí o negócio passa, e aí na hora que ela sai, tem aquela poça de merda pra ele. Aí eu tô caindo. Não, eu levantei. Já deu tempo de levantar. Então. Eu já levantei. Vem do bar. Caralho, mano. Eu tô lá, okay. Vocês vão deixar aqui só. Vocês têm uma ação, o que vocês fazem? Corre pra lá, mano. Siri atrás do vaso. Quer começar aqui? Quer começar a ação assim? Pode ser. Onde você vai? Que você vai? Pra não se perder. Para pro barco? Não sei se vai dar tempo. Você tá lá dentro do barco. Tentar correr, deve se dar tempo de correr pro barco. Barco. Saiu correndo pro barco. Atrás do vaso, ovo, sei lá o quê. Então. Vocês pegam os Gaspar na ideia, por favor? Bom, vou no barco também. Barco, eu quero... Griel, parado, já. Lisbeth. Obrigado. Eu vou pra perto, nossa. Eu choro. Nossa. Vou pra perto dessa garra. E eu vejo que tem um pouco de poeira ali, eu tenho que me enfiar um pouco embaixo. Se enterrar na areia também. Não, vai Celerinho. Dentro do barco. Nossa! No barco. E a pro barco. Nesse meio tempo que eu tô correndo pro barco, eu quero, por favor. Nesse meio tempo que eu tô correndo no barco, eu quero tentar mandar uma alma pra ser meus olhos. Igual eu fiz lá em cima com a... com a chuva vermelha, sabe? Sei, me dá uma ficha. Salvou a ficha que... Pode jogar aí. Que a gente ia usar pra localizar o bicho. Eu posso. Como a gente já sabe posso do bicho. Chamar sempre essa mesma alma que tiver, se ela ficar comigo? Pode. É o Tiburcio. Não, é o Timothy. É. Timothy? Não, o Halfling que ela matou. É o Tiburcio. Tá bom. É o Josias. Eu vou pegar a porra também. Caramba, eu fui imprimindo e a impressora me zoou, o negócio era todo amarelo, mas ele é azul. Ele é azul. É o Sonic. Ele é azul? Que cor que é esse bagulho mesmo? Azul. Deixa eu ver se tem essa imagem ainda. Só espero que ele não tenha voltado pra recolher o ovo dele. A Dragon! T-Burst. É mesmo, pode ser um dragão. Pode ser um dragão. Que horas que tem no barco? Quê? Que horas que tem no barco? Pode ser o Bentos. A hora que a gente foi lá dentro pra ver as coisas. E se for o Bentos? Tava fora com eles. Agora que você atrasou, a gente jogou você pra dentro do barco. Deu lag. Você tava lá, mas... Opa! É, voltou. É que você não achou interessante assim ele bater. Caraca, que louco, velho. Que isso? Eu vou pegar o que vocês veem? De novo, nunca bati logo. Caraca, meu irmão, que é isso? É, mas aí foi pra você. É um povo? O que você trouxe aí? Que louco. É um carinha do StarCraft, com certeza. Só que, vocês estão vendo um hominho aqui, ó? Sim, é a gente. Não. Imagina que isso aqui é um gigante da tempestade. Meu. Tá ali em cima da mesa. Tá, esse é o gigante da tempestade e essa é o bicho. É um gigante de fogo, é um pouquinho menor ainda. É, menor ainda que tá, esse. Tá, isso daí seria o cavalinho dele ou o mascote dele? Nenhum dos dois, esse cara é 5 vezes maior que a gente. Imagina o dedinho do cara aqui, é o tamanho de vocês comparado a essa criatura. Nossa senhora. Não, tá vendo esse faixinho de luz aqui na lanterna mergulhadora aqui? Somos nós. São vocês. É isso que acontece quando você joga um peixinho na descarga. É isso que acontece. É a Dory. Essa criatura imensa, de uma constituição física inconcebível, ela vem nadando por cima do desfiladeiro, por cima dos montes sobre os quais vocês se escondem. Vem nadando e aí subitamente ela mergulha no desfiladeiro. E ela faz nada. Ela vem passando ali no desfiladeiro, os tentáculos dela, eles vão se mexendo, se movimentando. E ao mesmo tempo que eles fazem movimentos pra cima e pra baixo, eles fazem movimentos girando todos ao mesmo tempo. Se alternando qual que tá embaixo, qual que tá em cima. Ficam girando, rodopiando. Cara, tô fazendo a leitura do terreno. Rodopiando, e essa criatura lá vem passando. Conforme vocês viram na imagem, ela possui bioluminescência. A luminosidade que ela gera é como se fosse um farol marítimo colocado em cima de vocês. Vocês chegam a sentir o calor dessa bioluminescência. Oi! Em cima de vocês. Tava tão ocupado, essa criança nem pra dar essa dele. Criatura ela vem, mergulha no abismo, tá? Ela não mergulha ali próximo onde vocês estão no navio, ela mergulha mais pra trás aqui, tá? Mergulha ali no abismo, vai em direção ao fundo, tá? E vocês notam que ela se espreme pra passar nesse pequeno desfiladeiro onde vocês estão, tá? E ela começa a arrumar na direção de vocês. Os tentáculos se mexendo lentamente, tocando de leve a superfície da montanha, exatamente como você disse. Ela como se tivesse tá fazendo uma leitura do local. Leitura. Tá? Ela vai com seu corpo, esguio, serpenteando, indo na direção de vocês. Ela tá passando merda, pode ser a casa dela, não, velho. Tá no território dela, mano. É isso que aparenta. Tá. Você vai fazendo assim, ó. Chitando mais da terra. Aqui do lado, hoje no líquido negro. É, pode ser em qualquer lugar. Do lado, que assim, é montanha, né? Sim. Pessoal, vou tentar criar um abrigo pra gente. Dá um espaço. Aqui é aberto, né? Eu sinto a hostilidade dela? Acho que não. Não. Mas, Rafa, um elefante tem hostilidade com uma formiga, quando pisa na formiga? Ele nem sente. Bem observado. O navio tá aqui, né? Destruído a frente. Então a frente encaixou certinho na montanha, na face da montanha. O navio ele rompeu e ele caiu assim. Acho que vai chamar a atenção do bicho, mano. Recussado na montanha. E a parte da frente dele então tá estourada e dá pra montanha certinho. Isso, ali eu moldo rocha e faço. Antes dele criar a casa dele, a mansão dele, pra não ficar lá dentro. Pra fazer uma caverna ali. Tem que entrar. Tá. Ok. Pessoal, vamos se abrigar aqui dentro. Vem. Mais fácil. Tem um buraco onde não tinha. Vocês duas vão ficar aqui. O bicho passou ali. A Lisbeth, ela tá deitada ali, se enterrando na areia. Assim, ele atrás do vazão gigante ali também, se enterrando no lodo negro. Vai voltar poeira. Eu tô só abrindo o caminho. Só aqui, ó. Agora seria mais fácil você vir fazer a mansão dele. Quem moldasse a argila, assim, ó. E vai abrindo. Esconder, cara, não pode e vai entrar. Abrindo uma caverna lá no. Só pode entrar quem ele autoriza? Quê? Mansão do Celerim pra gente se esconder. Mas se a gente fizer dentro do barco, ela não vai ver tudo dentro do barco. Ela só vai passar. Eu tô abrindo tá, o caminho. Tá, mas você chama atenção, ela vira pra cima da gente. Eu acho que chama mais atenção a mansão okay. Embaixo. Mas a mansão ela não pode entrar. Vocês velho. Estão discutindo enquanto outro vocês plano. Estão entrando na caverna da Toph ou não? Eu tô abrindo plano. E tô entrando. Sim, eu tô entrando. É okay. Outro plano. Ela só tá moldando, ela não tá estourando, explodindo. Ela tá fazendo assim, ó. Pronto. Agora aqui onde era a pedra não é mais. Mas aqui tem o risco de ela sentir a nossa presença e vir atacar. A gente não sabe se ela é hostil ou não. Eu fecho, meu teleporte, sei lá, pra qualquer bosta. Vocês estão discutindo? Hã? Vocês estão discutindo em on, certo? Sim, estamos discutindo em on. Ok. A criatura, ela vai indo na direção de vocês. Quando vocês vão, mano, atravessando aqui, ó. Quem que é o primeiro a entrar? Toff? Eu. Segundo, Alevandra. Terceiro, Theo. Quem que é o quarto a entrar aqui no buraco? Já tinha entrado? Não, o Griel. Só fui colocando. Perfeito. O Griel tem os melhores olhos do grupo. Quando você vai entrar, você dá uma olhadinha assim pela fumaça. Aí você vê a criatura lá. Vindo assim na direção de vocês. O olhar assim inerte. E eles dois discutindo. De repente a criatura para. E vira os olhos dela. Na direção do navio. Você consegue? Acelera em mansão! E a criatura ela vai acelerando em direção a vocês. Vai fazer mais barulho! Vai acelerando em direção a vocês. Mas ela já nos percebeu! E aí ela para sobre o navio. Você não sabe? Fica fitando o navio. Observando o navio. Vocês são um dos últimos a entrar, ali, mano. Provavelmente. Mas você não tem a visão boa. Boa parte do corpo dela sobre vocês duas, tá? Vocês já não enxergam mais nada. A não ser um brilho distante lá na frente, próximo do navio, proveniente da bioluminescência da criatura. Os tentáculos da criatura serpenteando assim. Põe a mão, duvido, truco! Serpenteando. E aí vocês veem. Essa bioluminescência aqui dela. É totalmente seu, falou? Essas antenas aqui, ó. Da criatura. Que brilham. E essas. Como se fossem. Garrinhas de caranguejo, tá? Vão se esticando na direção do navio e tocando o navio. Ô Jeff, assim que eu vejo, olha o meu celular aí. Eu cochicho na frente. Quem tá na minha frente? Theo, cochicho no ouvido do Theo. Bem baixinho. Vamos lá pro fundo então. Eu ouvi com certeza. Então vamos pro fundo. Vou tentar fechar aqui. Vem. Vocês vêm. As pinças dela, como se fossem pinças de caranguejo, elas ficam de frente pra vocês. Vocês podem ficar observando. Vocês essas pinças dela, dá pra enxergar daí? Igual. Acho que o Ariel não vê. Uhum. Consegue ver? A D não vê. Eu vejo. Eu levanto um pouco pra vocês. Se ela estiver a mão daquele cara lá, tá profanando o mar. Agora tudo bem. Certo? Uhum. Essas pinças aqui, elas vão saindo assim da frente do que seria talvez a boca dessa criatura, vão tocando o navio, as anteninhas brilhantes vão entrando no navio, tocando o navio, tá entrando lá por dentro, investigando. Guerra dos mundos, porra, Guerra dos mundos. Guerra dos mundos. A gente tá no fora, a gente vê isso? Sim, vocês estão vendo. E aí você vai com a sua mãozinha. Toca na criatura e subitamente vocês dentro do navio, vocês estão vendo aquela anteninha brilhante, parece um sol, um verdadeiro sol brilhando, tá virando na direção de vocês. Quando vai olhar pra vocês, subitamente vocês veem um negócio voltando assim e as pinças dela arrancando o navio, jogando o navio pro alto. Você toca no cu dela, cara? A criatura se encolhe e aí ela sobe, se contorce. Se alguém quiser e olha pra trás. Depois uns meus aqui mesmo. Na direção da Ciri e da Lindbeth. Tô escondidinho. Joga em stealth. Com desvantagem. Quando eu chamei o Tiburcio. As duas têm desvantagem. Porque ela tá com uma dúvida pesada. Eu sei que ela virou pras duas. As duas lá fora, eu consigo sentir o batimento das duas encostadas ali. Sim, sente. Você percebe. Você percebe. Não, a Lindbeth tá de boa, ela é paladina, ela não tem medo. Ah, eu teria. Só que ela tem desvantagem de furtividade. Eu teria. Não é você, mano. Que droga. Eu acho que ela tem desvantagem de furtividade. Armadura pesada. Ah, ela tá com armadura. Eu achei que era todo mundo. Não, A criatura percebeu. Ela jogou o bagulho e falou, vixi, ela tem que fudeu. Putz, mano, eu tirei um 15 e um 20, mano. Que inferno. Vai, tô longe, será que eu consigo? Ok, então você falhou, né? Não, eu 15 mais 8, amor. Eu tô falando pro você. Mas só 23. Então você falhou, né? Eu percebi. Vai, tá que eu posso esconder do bagulho desse, tem que tirar um mal 30, a dificuldade é 30, velho. É, mas faça uma atenção, pera aí, eu vou dar um jeito. Não, mas ela já chamou atenção pra justamente ela não vir aqui. A gente vai chamar a atenção, ela vai voltar aqui. Não, mas parei pra outro lugar. O 29, passei. Aí já não consigo. Parei pra outro lugar. Mas e agora? Lisbeth, quando deu sua furtividade? Já tarde demais. Pra chamar a atenção dela. Só se alguma coisa atingisse, mas não tem como. Eu vou tentar sorte. Continua fazendo o túnel e tenta resgatar ela, acho que é como mais que viável. Ela é a textura dela? É gostosinha? Não, geladinha, igual vou o sapo? Ah, não, mano. Não. Vai jogar geladinha igual um sapo. Um pouco viscosa, pegajosa. Então você joga normal, na verdade. Não, não pegajosa não. Não? Tem desvantagem por causa da armadura. Ela... Não, pera lá. É. Escamosa, não... Não é frio isso aí não, é quente. É quente? É quente. É quente. Ai, então, você toca a pele dessa criatura, é como se você tocasse a pele de um réptil grande. Lembra a pele de uma baleia também. Se for um réptil, tá úmida. Tá? Só quando você passa, assim, você sente escamas enormes. Tá mais lembrando mais um réptil. Eu tirei 9. Tirou 9. A criatura ela vem em vocês. Ela vai baixando aquela cabeça enorme, que quase não cabe no abismo. Tá? Virando a cabeça de lado. Dobrando pra trás essas formações aqui que parecem ossos, ela vai curvando assim, vem parando. Aquelas duas antenas param sobre vocês, brilhando, ofuscando vocês, deixando vocês cegas. É, agora tem que agir antes de você concluir a ação, né? Senão você não deixa. Que você é, a última vez que eu tentei, ele falou assim: não, você fez isso depois, então vou fazer antes. Então faz. Então, Urso. É a hora dele agir. Uhum. A alma, ela é uma luz. Chama atenção, uma luz. Tá, Tiburcio, tenta tirar elas de lá, tenta ganhar tempo. Eu falo pra ele na frente do bicho e aquela luz dele, de alguma forma, tentar aumentar a luz pra tirar a atenção delas e ver a luz. Acho que uma luz chama mais atenção do que alguma coisa que ela não tem certeza do que é. Aí a luz vai... fantasma! Tá ligado? Toph, Tiburcio é uma das suas almas? Sim. Sedentas de vingança? Sim. Todas são, não? Todas são. Ataca o bicho! Tiburcio. Exatamente. Conversa mentalmente com ele. Griel, você tá olhando lá pra fora? Tô, com certeza. Você tá olhando, você vê um pequeno espermatozoide luminoso. Eu tô parado sem meu olho. Passando pela água, tá? E aí você vê aquele, aquela pequena esfera de luz aumentando de intensidade diante da criatura, tá? Subitamente a criatura começa a voltar a atenção pra esse brilho intenso. O brilho aumenta, quase rivalizando com as antenas luminosas da criatura. E aí vocês escutam no fundo do mar quando um grito: vingança! E aí a alma do Tiburcio colide com tudo contra a fronte da criatura. Um D4 de dano. A criatura toda que se contorce, vocês veem a criatura se encolhendo. Os tentáculos dela, né, dão aquele, uma espécie de um espasmo assim e golpeiam um navio chicoteando ele para longe de onde vocês estão. Vocês estão protegidos unicamente pela caverna da Toph, certo? Golpeia o navio pra longe, destrói o navio, tá? Nesse momento... Tá bem que eu já roubei o navio. Roubou o navio. Tá, nesse momento o pequeno Oxalote, que estava junto com vocês... É o fino dela. Ele pega e... Morrendo de medo, ele entra assim na sua roupa, Théo, e fica assim, ó, enroscado no seu pescoço. Que nojo. Tá? Ele põe a mãozinha assim. Ele põe a mãozinha assim em você e você sente ele tremendo, você sente o coraçãozinho dele batendo dentro do corpinho quase transparente dele. Tá? E aí a criatura lá dá aquele espasmo com os tentáculos, contorce, chacoalha a cabeça assim, batendo essas protuberâncias aqui na montanha, causando uma verdadeira avalanche por sobre vocês duas. Quando aquelas pedras imensas vêm na direção de vocês, vocês quase não veem uma coisa vindo e agarrando vocês duas, tá? Essas duas pinças aqui vêm, pega vocês duas. A criatura lá sobe numa velocidade estonteante. Se vira e começa a fugir. Já era, partiu! Mano, não pega, mano. O que vocês estão vendo? Sudeste. Ele tá suspirando em mim. Na direção sudeste. Sul-leste. Vai, sudeste. Vai, bombão. Vai, bombão. Agora o cara tá se ligando. Sudeste? Sudeste, ó. Sul-leste. Sudeste, tô indo pro Ariel. A gente escutou vingança? Todo mundo escutou? Todos vocês ouviram. O bicho sabe falar. Ele falou vingança. O bicho que sabe falar, ele grita vingança, agarra a Lisbeth, a Ciri, e foge com as duas, percorrendo o abismo. Da caverna dá pra ver isso? Dá pra ver, dá pra sentir. Ah, achei que era você fechado, cara. Era, mas ele não sabe. Ele é cego, né? Pra ele foi o bicho que gritou vingança e pegou vocês duas pra se vingar. Mas eu vi o que aconteceu de verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. Esse bicho agora, vai seguir esse bicho. Mas ele ainda quer. Vamos gravar atrás desse bicho. Seguindo? Como? Ah, não, gente. O bicho está indo embora. Tipo, o cara anda 10 km quando ele não anda nenhum. Mas sabe, levando consigo a Ciri e a Lisbeth. Sabe a coincidência? O bicho tá indo pra onde a gente quer ir. Ela tá tirando caroba. Exatamente. Então agarre-se. Ah, então vamos agarrar os caras. As correntes. Nossa senhora, velho. A merda feita. Você prende as correntes onde, Théo? A merda feita dela, da Lisbeth. Você no meu? No meu e no dele. Nossa! Vai sair todo mundo voando pra fora. Não, mas você prende as... Ah, não, okay. Tem que prender em lugar nenhum. Ok. Elas estão presas já. De repente vocês sentem uma dor aguda do peito de vocês. Assim vocês olham e tem uma corrente saindo do coração de vocês. Meu, e aí vocês vão copiando. Tô tendo infarto! No meio da água, assim, formando um roda-mundo atrás deles, vocês veem o grupo, o restante do pessoal. Batendo assim. Tá. Eu falei, foi uma grande girando, ideia. Tá. Agarrado nos pés. E não estou brincando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Não desceis. Quero ver ele segurar aquele xalote. 5. Agarrado no, nos pés do Murin. Eu não querendo muito, mas. Eu e no, nos pés do Griel. Mas eu tenho a corrente também, esqueceu? Ah, é, eu tenho corrente também. Agarrado nos pés do Murin e nos pés do Griel, vocês iam os dois minotauros. Desesperados. Saindo aqui as bochechas. As bochechas saindo. Por exemplo, vou limpo aquele evento da tem que andar livre. O bichinho pegou eu, mas ele tá levando a casca no, junto. No elevador. Hã? É. Não, a casca? O... Não. É o anjo. Não. Não. Não. Juliana. Pode ser, vai lembrar de pegar a casca, vai querer pegar a casca. Ué, eu tava embaixo, 50% de chance. Olha o dado aí, filho. 60% de chance. É, agora. Não, D10. Eu gosto de D100. Nossa. É que eu gosto mesmo, pior que é verdade. Eu também gosto. Afinal, esse dado vem junto só pra ele fazer isso. Não, eu quero achar tesouro. Eu queria ter um D100 e um D100 mesmo. 60 ou mais ou 40 menos? 60 ou mais. Não, pera, não. 40 ou mais 40 ou mais. Caralho. 60% dá certo ou dá errado? Dá certo. 40 ou mais deu certo. É. Dá certo. Ok. 60% dá certo. Deu um? 90. Parece que a casca tá junto. 99. O louco! Até o líquido, até o líquido tá até junto. Até o líquido tá junto. Ah, é, pegou tudo. Líquido e até o tesouro que não sabia que tava lá. Tá junto. Mas o tesouro tava no barco. Até o que eu tô caçando tá junto. Tá também. Okay. Até o que eu tava cavando tá junto. Presos pelas correntes do Theon. Caramba, o negócio pega fogo. Mano, vocês vão sendo arrastados por essa criatura ginórmica. Ginórmica. Abismo à frente. XXXL. Ela é doída mesmo, segurou o tesouro, larga mais. Né? O que você tá fazendo? Tô chamando o bichinho. Você tá chamando o bichinho? Tô, ele me pegou, eu tô chamando o. Oh, como você chama isso de bichinho? Um bichinho? Bichinho, ué. Caralho, você tem a cara de pau de olho de bichinho. Mil vezes o seu tamanho. Ah, porra, mano. Tá. Bichinho ou xalote, mano? Só roupa do Théo. Ele entrou. Um bicho atrox. Nossa, também é um bicho atrox. Você toca pode parar a pinça aqui, da criatura, mas parece que ela não percebe ou não se incomoda com você, Ciri. Conversa com ela. Pi, seu toquinho aí é uma formiga andando lá, um verme da água, bactéria andando no corpo. Você tenta falar, mas não consegue, pois quando você abre a boca, vem um jato d'água com extrema força. Dentro da sua boca tá e faz até você sufocar. Tá rápido, dele. Né? Ele anda muito rápido. Tá muito rápido. A viagem muito, tá muito foda. Rápido. A viagem, ué, vocês veem esses tentáculos aqui, além de fazer ele movimento de vai e vem pra cima e pra baixo, eles vão girando enquanto fazem esse movimento. É como se fizesse assim. Eu tô perdendo a movimentação dela. Isso cria um turbilhão atrás dessa criatura e uma avalanche enorme cara, vai despencando. Vou segurando a corrente fingindo que tô esquiando. Da montanha, quase que soterrando todo esse vale pelo qual vocês estavam percorrendo. Aí ele mandou pra vocês, eu vou limpar. Ele tá de por aqui junto com a segunda. Eu tô perto da luminescência, amor? Não, tô longe. Ele tá de tudo. Longe. Ah, perto de alguma das luminescências. Não dá pra tocar. Tô segurando a corrente. Não dá pra tocar, porque é tipo o filme do Jack Chan, quando você faz assim, ó. Quebra o braço. Quebra o braço. Tá? Vocês vão avançando incontáveis metros à frente. Volto no turbilhão. Sem conseguir calcular com exatidão a distância que vocês percorrem. Eu vou no chão pra ver o caminho que a gente tá passando. Ok, o chão ele vem passando muito rápido por você. Às vezes ele te atinge. Às vezes você não vê o chão, mas vê o céu. Às vezes você não vê nem o chão, nem o céu. Mas você vê as pernas do Minotauro agarrado a você, gritando desesperado. Jeff, não tem alguma coisa que eu possa João e Maria? Dessa velocidade? Bem difícil. Beleza, joga, pneu. Vai cagando. Aí entra no turbilhão. Aí entra no turbilhão e vai parar lá no barco. Tem. Pega sua funda, Oriel. Saiu já. Pega sua funda e faz o conjuro e vôlei. Só que tira do turbilhão, mano. Só que tira do turbilhão pra dar certo, senão. Não, a pedra some. No máximo é deixar moedas que a gente não tem. Porque mas aí vai jogar, vai ter que tirar do turbilhão, velho. Será que isso é um ET do mar? Um ET do mar? Parece. Estão no conhecimento. Vocês ficam zonzos da velocidade que vocês estão percorrendo. Vocês não sabem ao certo quantos metros, quantos quilômetros, milhas ou léguas vocês percorrem. Eu tô esquiando ali no turbilhão. Não precisa nada ali, né? Nada. Eu tô esquiando nada de nada somático. Nada que tenha somático, exato. A gente consegue ver por onde. Alguma coisa que tenha, desculpa, Dê. Alguma coisa que tenha outros componentes vão exigir testes. Só verbal. Diga. A gente consegue ver por onde ele anda? Acho que pela velocidade a gente fecha o olho. Tá no meio do abismo ali, né? Vocês duas conseguem ver? Os topos das montanhas submarinas. Conseguem ver além a paisagem. Uma paisagem borrada que vai passando muito rápido por vocês. Eu não sei se fecharia o olho pro reflexo. Com certeza. Turbilhão, tá muito de rápido. Água. Muito rápido. Machuca os olhos. É difícil pra vocês respirarem. Mas que a gente esteja na água e a velocidade começar vai secando a lubrificação no olho. Faz não, já vídeo. Agora não. Já. Subitamente. Deixa eu sair da viagem. Essa criatura. Ela sai de dentro do abismo. Reduz a sua velocidade. Reduz a sua velocidade. Sai desse desfiladeiro onde vocês estão. Ele vai parar lá e começa a desviar seu rumo na direção leste. Tá na hora de ele soltar, né, gente? Tá mais de boa, tá mais tranquilo. Na direção leste. Só que agora ela tá indo pro barulho, pro lugar errado, né? Não, leste pra cá. Será que tá certo, sudeste. Tá. Leste pra cá. Tá aqui, ó. Ah, puxa, aqui. Leste. Tá vindo pra cá, pro leste. Ela diminui a velocidade. Diminui a velocidade bastante. Ó, a bioluminescência dela clareia o local. Tá? Mais ao sul de onde vocês estão, vocês veem um brilho muito intenso, distante de onde vocês estão. Gente, eu acho que não é passar uma cidade que não é queria ir, viu? Como se fosse uma cidade. Ah, não. Tá. Lembra exatamente isso. Quando você tá se aproximando de uma cidade. E você vê essa cidade à distância, à noite, o brilho das luzes clareando, causando aquele clarão no céu. É uma sensação parecida que vocês têm vindo mais ao sul de onde vocês estão. E quando vocês olham para o leste, vocês veem algo estranho. É como se fosse um brilho, só que esse brilho não é um brilho claro, não é um clarão, é um brilho escuro. Como se algo de coloração escura emitisse um brilho. Como se um borrão negro se destacasse de todo o resto que vocês percebem ao redor de vocês. Mesmo aqueles que não enxergam, sentem a pressão causada por isso que está se avolumando a leste de onde vocês estão. E a criatura ela reduz a velocidade e se dirige em direção a esse local. Gente, a gente tá indo pra um lugar que não é muito bom, não, parece. Mas ele não deixa um jogo muito que é. Muito ruim. Eu não sei o que é. Mas eu achei muito massa. Mas é uma criatura. Geralmente criaturas não são boas. Ela vai indo são boas ou mais devagar, tá? E vai descendo. Tava no alto das montanhas, começa a descer pra ficar rente ao solo e caminhando em direção desse brilho negro, intenso, confuso que vocês veem à frente de vocês. A paisagem ao redor, agora que vocês estão mais devagar, vocês conseguem perceber. É uma paisagem de destruição. Desolação total. Vocês veem próximo dali, próximas dali, de onde vocês estão, vocês veem crateras imensas. Crateras que têm o tamanho de cidades. Essas crateras não são comuns. Essas crateras são pegadas. Vocês veem pegadas compridas, terminando em garras afiadas. Como se fossem pés de algum animal. Três. Como se fossem os pés de algum animal. E essas pegadas destruíram as montanhas próximas. E elas rumam na direção norte. O certo é assim, ó. Onde a gente tava. Onde a gente tava. É? Uma na direção norte, essas pegadas. Sai, né? Aquaman não protegeu direito. Por todo o local, conforme vocês vão passando, e começam a sair daquela tortura que vocês estavam sentindo, daquele enjoo. Todo mundo joga um save de constituição, vamos ver quem vomitou. Eu vomitei, mano. Vomitou. Você? Ah, certeza. Não. Quem tirou menos que 15 vomitou. 20. Não, 16. Natural? 16 do dado. Eu tirei 15 no dado, Jeff. Eu tenho 15 no dado. Passamos. Ah, eu gomitei. Tem 11 de proficiência, mano. Ok. Quem tirou menos do que 15 vomitou, tá passando mal, tá com os aço. Eu tô arrancando meu pé. Eu jogo da Levandra. É, eu jogo do outro Minotauro. Ah. Levandra passou. 5 do outro Minotauro. 2 Minotauro. Agora eu não sei se é. Não sei quanto que ele tem de constituição. Foi bônus. Eu tirei 4, mas não deve ter mais 10. Às vezes eles têm proficiência. O cenário que vocês veem é de. É de total destruição. Ao redor. Montanhas caíram. Destruídas. Isoteadas. Pelas imensas pegadas que vocês estão vendo. Certo? Vocês estão no tarrafo. Joguem um teste de percepção, todos vocês. Pra saber se algum de vocês vai ver. Pera, pra ver? Mas 20 visão? Natural. Visão. 20 natural. 32. Muito bom, você nem viu. 32. Bom, eu tirei 32 também. Só se eu tiver alguma outra coisa pra perceber, pera, pera. Divisão. 33 aqui? Eu tirei 10. O meu 18. Não viu, Murray. Eu ganhei XP. 26. Sim, ele viu. Theo e Toff, quanto deu de vocês? Desculpa, 34. Grel viu. Lisbeth, pode fazer. Eu tirei 12. Também não viu. Só o Murray e a Lisbeth não viram. Bastante. O Alevandro viu também? 27. 6. Pô. 22. E os Minotauros também não viram. Vai que tirar um, né? 9 mais 7, 16. Os Minotauros viram também. Não, mas você falou 9. 9 não, 7, só o Antônio viu, o Lúcio não. 22 é o hotel. 22. Vocês não enxergam, mas vocês 31. Sentem algo estranho. Tá? Vocês, conforme vocês vão passando, e a criatura ela vai descendo como se estivesse pousando em direção àquele brilho lá na frente, aquele... coisa opressora que tá lá na frente, não dá pra distinguir direito do ponto onde vocês estão. É, conforme vai baixando a altitude e a luminescência dela, o farolete dela vai iluminando o solo, vocês veem essas pegadas imensas. Tá? E aí vocês veem poças, alguns veios daquele líquido negro no solo. Certo? Não apenas isso. Todos vocês, menos a Lisbeth e o Murray, não conseguiram distinguir isso. Vocês veem muitas outras réplicas daquele objeto que vocês viram lá atrás, que a Ciri está carregando nos braços. É que já é desnecessário. É meu, tem que me segurar em alguma coisa. Ela tá segurando a Ciri. Não, não é o meu. Vai ver o maior. Solta esse, pega o maior. Vários outros estilhaços daquele objeto. E fica claro pra vocês: aquilo não era um vaso, aquilo não era uma ânfora. Aquilo eram ovos. Enormes ovos, alguns pequenos, alguns maiores. Olha a criatura aqui, ó. Alguns que tem um tamanho de aproximadamente 6 metros. Isso aqui não pode ser um filhinho de oxalote, uma ponta à outra. Certo? Não pode ser um filhinho dela? Esses ovos todos partidos, destroçados no chão. Por isso que ela voltou. Dentro de um ovo que tem uma metade dele plenamente identificável por vocês. Foi trazido teu barco marítimo. Vocês veem no fundo desse ovo uma pequena poça daquele pinto negro, espesso, viscoso. Eu tô com mau pressentimento do caralho ali. Vocês. Você sabe que esse bicho não enxergam isso. Tá no colinho, mas conforme a criatura baixa e vocês vão passando por esse cenário de destruição, no meio desse monte de cacos de ovos, vocês sentem nitidamente aquela sensação de repugnância. Ligando o sentido de vocês, dizendo: corram, corram. Os cavalinhos. Vocês têm essa sensação nítida. Tofo. Você não gosta de conduzir esse bichinho? Vira esse daí. A criatura, ela vai nadando mais lentamente, tá? E vocês veem pedaços de montanha por todos os lados, destroçados. Algumas pegadas com marca, algumas montanhas com marcas de pegada. Tamanho de cidades praticamente destroçaram elas, tá? E... vocês ficam a cerca de uns 20 ou 30 metros do solo, aproximadamente. A criatura nadando com vocês, indo em direção a algo que agora vocês começam a identificar. Perdido no meio das montanhas distorçadas, vocês veem um estranho objeto, que ele é composto. São dois enormes pilares azuis, parece ser uma rocha azulada, uma rocha que reflete o brilho da criatura, certo? São dois enormes pilares. Esses pilares, eles são de um diâmetro de aproximadamente 10 metros de diâmetro, cada pilar. Cada pilar está distante um do outro 100 metros. E cada pilar tem uma altura de aproximadamente 100 metros também. Mas pode ser quebrado com uma das armas de Libra? Isso é portal pro Deus. Esses pilares, eles são redondos, eles são circulares, cilíndricos, tá? Cheios de reentrâncias. Como se fossem aqueles pilares gregos, tá? Eles estão apoiados em bases quadradas do tamanho de casas. No topo de cada um desses pilares existe uma base quadrada do tamanho de uma casa também. E sobre esses dois pilares, vocês viram uma enorme viga, tá? Também feita dessa pedra azul, polida. E no meio dessa trave que se forma, vocês veem um imenso redemoinho azul escuro que parece emitir um brilho, que parece atrair vocês lá pra dentro. Oh, não. Que bom que eu estou indo pra lá. Quando vocês olham lá, através desse redemoinho, vocês têm uma sensação, um calafrio percorre a espinha de vocês. Cancela o portal. Vocês têm a sensação nítida de que aquilo é um portal. E o local pra onde aquele portal vai é o reino do grande oceano. Ah, não é tão ruim. Eu achei que a criatura não era assim, originária natural. Olha só, e mesmo assim, você achou o portal do grande oceano. Vocês estão indo em direção a esse portal ali, e quando a criatura parece que avista o portal, ela começa a acelerar o nado dela. Vocês querem. Tem passagem de 8 mil? Vocês olham pra. Quando vocês olham pra baixo, vocês veem uma enorme pegada, quase do tamanho de uma cidade. Que entrou no portal. E aí vocês olham. Vamos, vamos aí. Vocês olham pro norte, vem um rastro seguindo até onde a vista de vocês alcança. Olham para o sul e veem os rastros vindo de até onde a vista de vocês alcança. E poucas centenas de metros à frente de onde vocês estão, vocês veem um outro rastro. Um outro rastro que ele vem da direção sudoeste. É muito rastro. É o sudoeste. Tem um rastro sul-norte e tem um rastro sudoeste-nordeste. Tá todo mundo entrando no portal, só que por dois lados diferentes. É. Tem uma pessoa vindo daqui. Nossa, aqui é a certo. O que é essa montanhas. Tá fazendo isso, ó. Pessoal baldeia aqui, caralho. Montanhas. Bichão. Com vocês. Uhum. Certo? Rastro. Aqui, ó. Um rastro da onde a gente veio. pela lança. Não, é. Não, não, ele passou. Um rastro vindo de sul pra norte. Tá? Okay. E vocês veem um outro rastro. Ah, tá certo. Então eles estão indo pro. Vindo de. Eu acho que eu sei qual que é esse rastro aí. Vindo de sudoeste pra nordeste. Ah, é o mais justo, né? Porque é o único. É o único ser bípede do mar. E esse rastro lembra pés humanoides. Como se fossem pés calçados com botas. Será que o gigantinho? Não, não é o gigante? É o gigante não tinha bota? Será que o gigante que a gente viu ele colocou. Era o Goceano? Era o deus daqui dos mares junto com o Tarrasque? Não, o deus do Avatar não é gigante. Lembra você acha pés, que o deus dos céus bota? Pés humanos. Pés humanos? Não precisa ser mal, o jeito que ele fez aqui. É. Bota. Não, não tem bota. Não tem bota. Não, mas a botinha foi só pra, mas tem, pra simplificar. Mas tem diferenciação entre o começo do pé e o final do pé? Tipo esse buraco no meio? Tem um calcanhar, é visível. Então quer dizer que tem alguma coisa no meio. É o calcanhar, ó. Bater no chão. E aqui são os dedinhos. É o pé humano normal. O pé humano, mesmo o rastro do pé humano, ele é completo. Não, Gui. É simbólico, tá? Não, imagina uma pegada. Um pé descalço. É a pegada de um maninho. Um pé descalço. Tira a curvatura ali. Você não sabe se o cara tem pé chato ou não. Você tá andando na areia descalço e você afunda e faz uma pegada. Você tá achando que o cara tem curvatura do pé? Quase tão grande quanto uma cidade. Fazendo rastrinho nas montanhas. Fica côncavo, né? Só quem tem pé chato. Mas mesmo assim, o pé descalço, ele apoia ele inteiro. Não, não, não. Não. O Brasil falou que tem um buraco do lado. A parte levantadinha do pé. O calcanhar é mais evidente e a ponta dos pés é mais evidente. São os pontos de maior pressão. Desenha o pé aí, Jefferson. A planta do pé fica um pouquinho mais sutil a marca. Tá? Ah, eu já entendi o que ele quis dizer. Imagina uma pegada. São pés humanos. Esquece o desenho que eu fiz ali da bota. Ah, eu sei. Isso aí. Mano. Isso aí. Imagina incontáveis pezinhos desses vindo de sudoeste indo para nordeste. Imagina incontáveis patinhas vindo de sul pra norte. Cadê o portal? A coisa de uma centena. E o portal aqui assim, ó. Pode ser, mano. Não deixa de ser uma opção válida. Não, o pé humanoide foi pro portal. Pra mim, é uma opção muito válida. Portal. E o outro tá passando direto. O outro tá passando direto. O outro tá só fazendo um tour ali, ó. Sim. Não, o outro... Ou aqui a pegada do dragão. Pode ser que a... Tem... Essa pegada, tem evidências que a pegada que a gente achou lá no barco? Ou é diferente? Como é que é? Essa pegada dessa de mais maior, não, se não é bípede humana, de criatura, tem alguma evidência que a pegada que a gente achou no navio? É parecida? É igual? Semelhança. Essa pegada aqui? É. Não, completamente diferente. É de três garras. Mas ela é de três garras. Ela lembra muito bem a garrinha que saiu do tubarão. Isso é um tarrasque, aquilo era um dragão. É justamente pra ter essa diferença. Pra ser o dragão ou ser o Tarrasque mesmo. Quando vocês olham, em todas as conversas que vocês tiveram, fica evidente pra vocês. Isso aqui são rastros do destruidor do mundo, dos mundos. Okay. E aqui são os rastros da criatura bípede que passou e que o soldado falou pra vocês. Pode ser um oceano, em determinado momento. Em determinado momento, os dois rastros se cruzaram. Dá? Mas isso aqui não quer dizer que foi na mesma época. Do portal? Não, parece que o. Qual arrasta por cima, Jeff? O humanoide tá indo pro portal. Então a gente quer essa. Não, passou. Passou reto? Passou. Que burro, dá zero pra ele. Jeff. Não entrou no portal. Na verdade, ele não passou, ele desviou. É, ele viu. Jeff, qual que é a pegada mais recente? Ele desviou. Qual que tá por cima da outra? É, as passadas pelo mesmo local. Quando chega no ponto, nessas pegadas se cruzam. Na inflexão. É um tarrasque, né, mano? Apesar que é do mesmo tamanho. Ao redor. Eu acho que é do Conosco, vem depois. Existe uma imensa cratera. Não, e uma confusão de pegadas. Fica difícil você identificar qual pegada é mais recente, qual pegada tá por cima da outra, porque essas pegadas se pisoteiam. Foi ao mesmo tempo, então? Mesmo tempo. Caralho, que coincidência! Você tá por aqui? Exatamente. Porque nem eu, dois deu um talho. Os caras brincaram de lutinha aí, fizeram essas crateras pra beleza, vambora. Não, eu acho que um tropeçou no outro. Segurem. Ele tentou ancorar pra gente não. Tentando ancorar, o bicho continua lá na. Arrancar o coração da senhora. Você levou a roupa junto. Peraí, você quer arrancar o coração de todo mundo? Não, só o dela, que é a força maior. Ah, pessoal, mortalismo, não vejo a pessoa. Bota o coração boiando a ponta das correntes. De um monte de corpinho caindo. Esse portal aqui, ó. Aqui tem montanha. Isso aqui não tá na proporção correta, tá? É. Depois eu mostro o meu mapinha pra vocês verem. Ele tá no meio das ruínas de montanhas. No topo de uma montanha destroçada. Tá? Ao que parece, o combate titânico dessas duas criaturas destruiu tudo, todas as montanhas ao redor com a sua passagem. O combate delas estremeceu as bases desse mundo submarino, desabando as montanhas ao redor e revelando um portal que estaria... O galho e o Shogat destacado a ult dele. De boa, exatamente. De boa. Segue aqui, segue o galho e o Shogat destacado as ult. Um tarrasco, um colosso lá da lado 80. Ué, vai que um desmaiou, falou assim, ah, beleza, tá morto. O tarrasco deve ser muito inteligente, foi embora. Shogat caiu de destacada. Ô, tô vivo. Vambora. Caiu de destacada com o... Mano, se sou eu... Tá, vou lá, vou pra lá. 10/0. O Shogat 10/0. Chegando no portal... Mas ele foi pro outro. Eu quero, tipo, estender várias correntes como se fosse uma teia pra não ir mesmo. Eu gasto exaustão pra isso. Ah, é? Eu só vou entrar na casa assim, do Deus se eu for convidado. Bichinho, bichinho, eu não quero pra lá. Bichinho, bichinho, eu não quero pra lá. Você não é um vampiro, você pode entrar. Ninguém vai ter tempo. Certo, ok. Vocês estão indo em direção ao portal. Chegando perto do portal, Théo, você vai sentindo montanhas. Cacos de montanhas próximas, nas quais você pode ancorar suas correntes. Deus, faz as correntes! Deus, faz as correntes! Eu morro a corrente. Você faz aquela teia gigantesca, fazendo uma teia, e o Théo lá segurando. Essas teias de correntes. Tá segurando ali, o trem lá. Tentando segurar a criatura. Esqueceu da montanha 28, tem que chamar o Homem de Ferro. Seu Homem-Aranha, boa. Não, que faz as correntes de ferro. É o Homem-Aranha 2. De força. Athletics, pode ser. É, contra o Dificuldade de 90. Mas tem no novo Homem-Aranha também, tem uma cena parecida. É, falhou. Todo Homem-Aranha precisa ter aquela cena. Falhou. 68. Tá aqui novo. Tá aqui nadinho ali, ó. Joga de novo, aqui novo. Não, você vai fazer o arraio. Rafa, Rafa, você não vai conseguir, caralho. A dificuldade é fácil, Rafa, só vai. Culpa a sua sorte, hein? Para de ser um menino de pouca fé. Vai, Théo, você consegue, Théo. Não é fé, é força mesmo. Rafa, nossa! Tira um no dado, pelo amor de Deus. Dados não se jogam pra cima, dados se rolam. Quase quebrou a mesa. Tira um no dado, velho. Quase quebrou a mesa. Ó lá, ó. Ok. Mas gasta exaustão. Foi aí! Você realmente quer gastar exaustão? Seis exaustão. Eu quero 3. No mínimo. Tá bom? Ok. Se não baixar o bicho, não parar o bicho. É, não. Ok. Beleza, mano. Passam pelo portão. Dois. Você faz tanta fortuna, mas não voltei a jogar. Eu tô vendo dois mortos pela pressão. Vocês aqui, ali, ó. Saindo líquido preto. Você sente o movimento da criatura diminuindo. Então você vai fazendo aquela força, tentando segurar a criatura. A criatura começa a andar mais depressa, mais freneticamente, com vigor, tentando arrastar você. Você vai gastando toda a sua força para tentar segurar aquela criatura. Você sente seus músculos se rompendo embaixo da sua pele enquanto você segura aquela criatura. Aquela criatura começa a nadar muscular desesperadamente em direção ao portal. Solta mais, certo? Solta mais, solta mas você, você consegue segurá-la. A criatura tá, não quer soltar a Siri, não quer soltar a Lisa. Você pegou o quer peixão levar as duas juntas com ela pra dentro do portal. Que peixe é esse que você pegou? De repente, os olhinhos da criatura se voltam pra Siri, se voltam na direção do portal. Ela tentando nadar, os olhos da criatura se voltam na direção leste. Vocês sobem uma imensa sombra. Muito maior que a criatura passou. Solta! Onde a gente conhece o grande oceano? Solta! Melhor o grande oceano do que aquilo! Solta! Peraí! Solta! Segura! Tá ótimo! Vocês veem uma criatura que tem um tamanho aproximadamente 3 vezes maior do que essa carrastão. Vamos jogar de seus passa. Aquela sombra vem e passa numa velocidade. A bocanha criatura tá se... Puta que eu pariu. Aí você tá nem brincou com mas nós, no pô. Meio do corpo dela. E aí, subitamente, Siri e Elizabeth, vocês sentem aquela garrinha soltando vocês. Gente. E vocês podem nadar. Sempre tem um peixe maior. Sempre tem um peixe maior. Já pegou a referência, pegou. Destaque pra não, isso. Star Wars. Ah, a gente eu achei que ninguém ia pegar. Sempre tem um peixe maior. E aí a criatura, ela se curva. Natural. Ela se curva e começa a mastigar. O monstro tá carregando vocês. e se alimenta dele. Porra, velho! Entra pra dentro do portal. Isso não parece natural desse... do mar. Não é o mesmo tamanho ou maior que a outra? Eu vejo. Três vezes maior que a outra. Tantas coisas que as pessoas não conhecem. Sempre tem um peixe maior. Sempre tem um peixe maior. Jeff, eu posso... É que você mostrou a imagem, mas não falou proporção de tamanho. Ou tá, sei lá, alterado as coisas aqui, que acho que esse portal não era pra estar aqui. Essas criaturas não eram pra estar aqui também. Essas criaturas não eram pra ser assim, não, mano. Acho que tem um óleo fazendo um negócio milagroso aí. Tem como, sei lá. Um viado, nossa. Tá, rubisca, tudo. De alguém, né? Certinho. É os peixes da era do gelo, mano. Tem, pela descrição do que as pessoas, o pessoal fala pra você de como é o formato das duas criaturas, dá pra vocês tentarem reconhecer as criaturas. Certo? Outra coisa. Não, mas por religião também, tipo... Religião, sim. Não precisa nem rolar teste. Religião. Portais que levam para os mundos dos deuses. Seus reinos particulares. Onde alguém só entra com a permissão deles. Ou com a amuleta de Valkyria. Ou arrastar. A gente não tem permissão. Portais para esses lugares, eles não são deixados assim, de qualquer jeito, a esmo. Alguém criou. Esse portal, conforme vocês notaram, ele estava oculto, provavelmente, pelas montanhas que foram destruídas pelo combate dos dois titãs. Tá? E aí ele ficou aberto. Portais assim que levam para reinos dos deuses. Portais. A porta da sua casa, ela nunca fica desprotegida. Ou ela possui uma tranca, ou possui alguém que a vigia. Assim, não é por nada não, mas o bicho morreu meio da batalha. Não sei o que deu. Acabou ficando preso aqui com o bicho do portal. Divide. Eu só uns 3 dias aí, caralho. Não sei, filho. Menos pegada, sem a chance de nenhum dos dois ter visto o portal. Acabei de matar o nosso celular, meu rap. Seu bicho. Amor, o bicho comeu. A gente pode até entrar, mas a gente tem que ir antes. Tem, é possível. É possível que não tenham visto o portal. Mas um detalhe: eles são maiores do que o portal. Pelas pegadas, os dois são maiores do que o portal. Droga, eu não. Eu não passo, tem que me abaixar muito. Não tem o suquinho, não tem mesinha. Não tem o cafezinho, não, o suquinho. Então, que era bolo? Que ele era tava... um bolinho, era pra diminuir. A poção era pra aumentar. Não tem o bolo de nanicolina. A questão é, o que tem do outro lado? Tem bolo de nanicolina ali, ó. Ele matou o bichinho? Já foi. Mas ele engoliu? Se alimentou dele. Ele só cortou um pedaço, levou. Se alimentou dele. Comeu inteiro, dentro do portal, se alimentando dele. Dá uma minhoquinha pra ele, é 3 vezes maior. Não, não é. Pega o anão e come, filho da puta. 3 vezes maior seria o pinga pra você. O pinga é uma minhoquinha pra você? Eu não vou pegar anão e comer, não, velho. Eu vou pegar uma anã e comer, não, mano. Não dá. Mesmo que você viu lá, Sai sangue. O sangue é. Tá tentado, né? Mas eu não tô vendo, não. Dependendo de. Não, sangue vermelho. É totalmente natural essas criaturas. É natural. Só é do outro plano. Tal qual a lei da natureza prega: o mais forte se alimenta do fraco. Entra pelo portal, atravessa o portal. E deixa os mais fracos ainda pra trás. Intactos. Você não quer se importar com ele. Que ele é fraco. Esse cara hoje não, fico feliz em ser fraco, por perder essa criatura. Eu não quero entrar sem saber pra onde eu tô indo direito. Olha o tamanho daquele bicho, devia ter deixado o bichinho entrar. Ainda não levou a gente. O bicho entrou também, o grandão, Jeff? Ah, a gente caiu. Que droga. Não, só o que comeu, o outro foi comido, Jeff, mano. O que comeu, o bichinho também entrou? O bichão, abocanhou o bichinho. Comeu e... Ele soltou as duas, soltou vocês e entrou pra dentro do portal engolindo o bichinho. Se ele ia dar na mesa, porque a gente ia entrar e ia comer de lá dentro. Não é nada! A gente ia entrar dentro do estômago eu do outro! Mas a questão é. Aqui. Eu nem tava no portal. Você olha a sua volta, não tem mais nada acho que a gente tá, mesmo sei lá, perto do reino do oceano. É, sim. Do reino de Valkyria que não é, Theo. Desculpa, seu Michel. Sieri, Theon não, Griel, conhecimento da natureza, por favor. Tem, também tem? Aquele bom e velho da eu tenho, falar. Natureza, eu tenho. Você tem? Pode jogar. Enquanto vocês estão fazendo o teste... Nossa, que negócio horrível, eu nunca mais quero essa sensação, por isso que eu não gosto de água. Ah. 13. Não? Olha aí, gosto. É, eu vomitei. Ah, Ah, você vomitou e a gente tá respirando isso. Falou com 4. Ah, mas foi lá atrás. Foi diluído. Quanto se ele? Calma aí, porque eu tô tirando meu item mágico. Ah, ok. Não se vomita onde você come. É inteligência. Sim. Eu não como nada. 19. Hã? 19. 19? Tá desvantagem. Dá um bônusinho na desvantagem aí, né? Faltou um. Dá um D6 aí, mano. Vai pro terão e joga um D6, caramba. Quer dar uma fichinha e jogar mais um D6 pra passar? Todo mundo falhou, filho. Alguém tem que passar nessa merda. Inspiração não rola? Posso gastar inspiração? Ah, eu teria que rolar, né? É, rola só uma de... Ah, não, você cancelaria. Pegaria o outro. Gasta sua inspiração e pega o maior dado. Quanto você tirou nos dados? 7 e 14. Então você pega 14. Qualquer coisa acima de 7. Então, mas é Siri, você é uma estudiosa da natureza. Você é uma druida. Conhece muito da natureza. Embora seu mestre não tenha sido um mestre convencional, as coisas que ele te ensinou acerca da natureza estavam todas corretas. Você comprovou isso na prática. E pelos profundos conhecimentos que você tem da natureza, você não conhece essas criaturas. Elas não são nativas de Arton. São nativas, sabe de onde? Do abismo. Do abismo. Talvez você seja convidado pra entrar nesse lugar. Será que as criaturas, tipo, eu, assim, do submundo do Aquaman? Talvez ele tenha alguma coisa com vocês. É, submundo do Aquaman? É que o Aquaman, ele guarda o mar. Não, nos... é só conhecimento inútil. Tem um portal no fundo do mar que o Aquaman guarda, que são criaturas de outro mundo, assim, tipo... Ah, é? Godzilla, essas coisas. É tipo a prisão de Asgard. Ele falha sempre, né? Fascinante. É tipo a prisão de Asgard? Vocês acham que isso aqui é pra... só que de criaturas só desse mundo. Só aquáticas. Na verdade, eu ouvi falar que tinha um portal embaixo d'água, mas ele dava pra outra cidade, não pra pro reino de Grande Oceano. Era uma cidade chamada Atlântida. Gente, onde a gente tá? Meu Deus do céu, velho. Ah, essa historinha de criança, já ouvi também. Quem vai fazer? Não é história de criança, é história da a gente magia. Pegou uma carona. É, mas a gente tá agora no meio do nada. Quem vai fazer? Vai entrar no portal antes de tentar sair Eu tô apertando o portal. Você de direção. Você tá preocupado com o portal? E esse negócio em volta da gente? Eu acho que a gente devia voltar pra nossa missão. Eu disse que eram ovos. A nossa missão é... Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Guarda a casca. Mas eu nunca comi um ovo que quisesse ter segundas intenções com ele. Ah, mas guarda um tempo levar, né? Opa! Peraí, o ovo que quisesse te comer? Vocês querem ir pro portal? Ele tá com uma sensação estranha. Essas coisas a rodo. Tá tudo duro. Se o portal for pra cortar caminho, às vezes. É, mas eu não lembro. Ah. Mas a gente chega mais rápido. Eu não lembro da cidade. O melhor caminho é o... Mas eu acho que nós fizemos errados em catacarum com esse bicho. Agora a gente pegou porque joga objeto pesado pra fora. Deixa os objetos lá dentro, a gente segura e você fecha. Você é mais forte que o mar? Ah, claro! Onde isso? Vocês estão discutindo sobre esse ovo? Ó, frasco, quebra. Jeff, pela localização que a... Mas é grande! Não tem grande! Não tinha grande pedaço. Esse pedaço aqui é o que o cara trouxe comigo. Provavelmente a gente passou muito no ponto que era pra gente ir. Como é que eu vou levar nas costas? Vocês não têm noção se vocês passaram ou não. Mas vocês não passaram por nenhuma cidade. Normal! Mas vocês veem um brilho que poderia ser de uma cidade que está a... mais ou menos a sul de onde vocês... Você não tem noção, você não tem negócio que você sempre tem noção. A Toph também tem, mas eu tipo... Você sempre onde é o norte. A gente sabe onde é o norte, a gente não sabe quanto a gente andou. É. Mas vocês viram luz. Talvez possa ser até... até pode ser, mano, porque esse campo aqui... Negra, sumiu. Quê? Aquela luz negra, sumiu. É o portal. É o portal. Era o portal? O portal é o portal, não era. Ah, porque eu lembro que tinha uma luz clara e uma luz negra. É o portal. Luz negra tá. Eu acho que esse lugar aqui. Luz negra. Viu? É o campo de batalha. Vocês acham que. Os caras guerreavam. Os ovos a gente portal sabe. Portal pra cá, luz negra pra cá. Ah, então luz negra tá ainda. Ah, desculpa. Tá, mas você lembra? Desculpa. Soldado, portal, viu? Luz negra pra cá, luz brilhante pra cá. Pode ser esse daí. Amor, o portal é a luz negra. Estão guerreando aqui, os caras passaram e tipo. Como é que é? Aí ele viu nesse ponto aqui, ó. Mas e aí? O que que é eclodiu de dentro? Você acha que essas crateras aí. Não eclodiu nada de dentro. Os dois sentaram pra bater carta? Não eclodiu nada. Não eclodiu. Tarrasca, eu vou bater carta? Vou bater carta, vou jogar um cachê. Destruiu antes. Alguém destruiu eles antes? Sim, os ovos estão destruídos. Pisoteados. Aquela luta bagaça, tá vendo? Não deu tempo deles nascer. Mas você não sabe que época que esses ovos tá aí. Entendi. Na época que foi pisoteada. Tu pode ser. Quem pisoteou pode ter sido o Tarrasque e o Titã. Que pisoteou nos ovos e os caras vêm batalhando nesse campo aí. Será que esses eram ovos daquela criatura que tava nos levando e elas são a guardiã do portal? Não, porque senão ela acabou de ser abocanhada e então o grande oceano foi tomado. Mas você não viu que houve uma batalha aqui? Vermelho? Aqui tá sem proteção. Sangue comum. Então, gente, os ovos. O sangue é vermelho, sangue natural. O sangue dos ovos era um negro. Sangue natural. O negócio do ovo era negro. Então a gente não sabe se era um líquido amnióptico, se é algum sangue mesmo da criatura que foi morta ali. A Crisca, peraí, deixa eu ver o sangue do xalote, se é vermelho. Dá pra jogar a corrente adentro lá e sente pegar a corrente? Dá, mas eu quero ver. Exatamente. Põe a cabeça lá. Olha pela corrente. Vai pôr a cabeça lá dentro? Gente, não tem nada aqui. Não. Gente, é pior que o de Tenebra. Ok, falou, fez. O Theon pôs a cabeça dentro do portal. Eu vou tentar atirar também com a corrente. Gente, nossa, não tem... Nossa, mano. Morreu. Enquanto vocês estão se discutindo, vocês veem o Theon se afastar 2 centenas de metros de vocês. Começa a tatear. Vai que nem parece cego, né? Vai fingindo que é cego. E de repente, ele vai tateando e vocês veem o Theon sendo engolido pra dentro do portal. Ah, não. Viu? Olha aí, ó. Não quis ir, matou o bichinho pra não ir, foi! Mas aí ficou delicado. Não. Você foi aí, permite. Vai dar merda pra nós. Vai dar merda pra nós. Agora o que a gente faz? Temos que ir atrás dele. Mas não tem como voltar mais. Primeiro você vai saber o que tem lá dentro. Mas depois você vai ter, tá? Quem vai te dar boas? Sabe quando você chama Calmir? Aquela sensação que te completa, a presença do Deus ali. Ou quando você chama Tenebra, uma sensação parecida. Você sente essa sensação quando você atravessa esse portal e você sai no oceano, você continua no mar. A pressão no local onde você está é infinitamente maior do que no local onde você estava. Você sente a presença do portal atrás de você, tá? Mas você sente uma presença divina naquele local. Só que essa presença divina, ela é muito maior do que a presença de Calmir. Porque Calmir, você sente Calmir uma personificação diante de você. Você sente essa presença divina ao redor de você, entrando em você, saindo de você, sendo respirada por você. Tudo ali é o oceano. Por isso que é o grande. Por isso é o grande oceano. Eu faço uma reverência, eu ajoelho. Você se ajoelha? É. Ok, você se ajoelha e você ouve uma voz. Olá, Theon. Olá, grande Deus, grande oceano. Vejo que me reconhece. Sim. Seja bem-vindo ao meu reino. E está tudo bem com o seu reino? Sim, tudo está bem aqui. É porque seu portal está bem exposto. Sim, eu sei. O portal, ele era um portal fechado, secreto. Mas a proteção que ele tinha foi destruída. Por quê? Pelas criaturas cujos rastros vocês viram. Por que alguém que tá vendo o Tarrasque? A Kaira é de outro mundo. O Theon desaparece no portal e ele não retorna. A gente sai, a gente tá indo. Alguém vai fazer alguma coisa? Todo mundo vai atrás. Todo mundo vai. Não. Quem não vai atrás? Antes disso, eu tento sentir ele pela corrente. Tá em outro plano. Não consegue. Em outro plano, não sei. Não consegue. Alguém vai atrás do Theon? Você vai atrás? Você vai atrás? Você vai atrás? Eu vou fazer uma aura de presa. Eu tiro 30 mais. A aura de pureza? Ela se move. A gente, quem tá dentro não pode ficar doente, tem resistência. Ah, tá. Você vai dar uns bônus pra vocês. Ok, quem vai entrar, levanta a mão. Leroy, Jinx! Quem não vai entrar? Vocês dois não vão entrar? Não, mas vai entrar também. Mas não agora, eu pelo menos não vou. Guardião do portal. Pronto, achamos a guardiã do portal. Não vai entrar? Vamos ficar de guarda. Você é o guardião do portal. Vocês querem sair ou não usar off? Eu saio. Então tchau. Mas só se sair dois do que o grupo inteiro. Vou narrar o bingo lá. Quando vocês atravessam o portal... Por isso que a Pereira aí sabe, vai ficar aqui na frente. Quando vocês atravessam o portal... Sabem aquela sensação que vocês tiveram? Quando o Theon invocou Calmir dentro da mina dos anões e Calmir purificou tudo? Aquela sensação plena. que completa vocês, que dá aquela esperança, aquela fé que vocês sabem. Existe algo mais além desse mundo. Essa sensação da presença de um Deus, vocês sentem essa sensação também. Logo quando vocês cruzam o portal e vocês veem o Theon do outro lado do portal de joelhos, cabeça baixa. Só que essa sensação é diferente da sensação que vocês tiveram quando Calmir apareceu, quando Tenebra apareceu, quando Glórien apareceu. Essa sensação ela é muito mais forte, muito maior. Porque o que vocês estão sentindo não é a presença de um Deus diante de vocês. Estão sentindo a presença de um Deus ao redor de vocês, permeando vocês, entrando dentro de vocês, saindo de vocês, sendo respirado por vocês. Tudo ali é o grande oceano. Quando vocês atravessam o portal, vocês ouvem uma voz dizendo para o Theon, que está de joelhos, foi destruído pelas criaturas cujos rastros vocês viram do outro lado. Uma voz que vem de todos os lugares, de dentro de vocês, do redor de vocês. Sem fazer xixi, tá, gente? É purificado. Ok. Olá, sejam bem-vindos também ao meu reino. Quando vocês quiserem entrar, vocês vêm até aqui. Se eu quiser entrar, fica aí, seus trouxas. Sejam bem-vindos também ao meu reino. Sabem quem eu sou? Sim, grande oceano. Sim. O Deus dos Elfos Marinhos. Sim. É o Deus dos Mares. Sim. Todos estão corretos. Eu sou o Grande Oceano. O Deus dos Mares. O Deus de tudo aquilo que é aquático. Até que foi destruído? Sim. Théo me perguntava se estava tudo bem em meu reino. Tudo aqui está bem. E ele me perguntou do portal. E eu estava lhe dizendo que o portal era um portal secreto, protegido, mas que a proteção fora destruída pelas criaturas cujos rastros vocês viram do outro lado. Só pra confirmar, que criaturas são essas? Foi o que o Theon havia acabado de perguntar quando vocês entraram. Desculpa, tá. Não se faça de sabichão, ele perguntou primeiro. Mas eu não tava sabendo. Você tava sabendo também. Essas duas criaturas são titãs, criaturas gigantescas e de enorme poder. Essas criaturas foram despertadas poucos anos atrás, quando um grupo similar ao grupo de vocês foi cumprir uma missão para Asgir. Eles são os escolhidos de Asgir. Todos eles são filhos de Glórien. Os filhos de Glórien foram cumprir a missão de Asgir. Com a ajuda dos filhos de outros deuses, pois a missão que foi incumbida a eles era extremamente poderosa, desigual em comparação com o nível de poder que eles possuíam. Esses filhos de Glórien foram até uma ilha. Entre! Pera, a gente tá chegando. É! Pera! E aí, tá vendo alguma coisa aqui? Não, tô vendo nada não! Quando vocês entram, lembra aquela... Lembra quando vocês... Quando o Theon chamou Calmir? Agora já vira regaço. Um resumo em 20 palavras ou menos. Lembra quando o Theon chamou Calmir? Aquela sensação da presença de Deus. Vocês sentem a mesma sensação, só que muito mais forte, muito mais intensa. Porque não é um Deus na frente, é um Deus que está ao redor de vocês. É um Deus que está dentro de vocês, que entra, sai, é respirado por vocês. Sensação de déjà vu. É o próprio Grande Oceano. Esse Grande Oceano, o Deus dos Mares, ele é todo o reino. Quando vocês respiram a água ali dentro, pelas suas brancas, vocês estão respirando Deus. Isso completa vocês. Isso que é água benta, né? Isso que é água benta. Deixa eu recuperar exaltão. Ah, já vendo tanto, não, né? Não é tão benta assim, não. Cala a boca. Vai que cola. Você é fiel a ele? Sou fiel a qualquer deus, negão. Ela é druida. Não morrendo, né? O deus não me matando, eu sou fiel. Exato. A quem você serve? A quem paga mais. Aquele bicho. A quem você serve? Depende, você é quem não me matou. Quando vocês entram, vocês ouvem o Grande Oceano, a voz do Grande Oceano. Tá todo mundo próximo ao hotel, tem uma ajoelhada no chão, vocês vão ouvir uma voz que vem de todos os lugares ao redor de vocês, de dentro de vocês. Tá? Você respira, a voz vem assim e passa por dentro de você. Tá? Essa voz diz: esses filhos de Glórien foram até uma ilha no Mar Negro. A missão desses filhos de Glórien era punir um humano que havia traído a confiança de Asger. Asger havia prometido um grande poder para quem conseguisse cumprir uma tarefa. Este humano cumpriu esta tarefa e recebeu de Asger um grande poder. Porém, ele usou esse grande poder para o mal, violando inclusive os preceitos de Asger. E como Asger não havia imposto nenhuma condição para que ele usasse esse poder, o próprio Asger estava proibido de interferir. Então ele escolheu os seus campeões para irem até aquela ilha e punirem aquele traidor, aquele ser maligno. Asger escolheu 5 filhos de Glórien para cumprir a missão. Mas a grande fênix, Tiatis, previu que ao realizarem a sua tarefa, os 5 jovens despertariam um mal muito grande, o Destruidor de Mundos. Glórien se revoltou, porque Calmir disse que se eles despertassem o Destruidor de Mundos, seria dever deles destruí-lo também. E como vocês podem supor, esses 5 filhos de Glórien não tinham poder para isso. Glórien se revoltou. E os outros deuses foram em sua defesa, em seu auxílio, e mandaram seus filhos para ajudar os filhos de Glórien. Outros deuses desejaram testar. E outros deuses, para satisfazer o ego de Calmir, decidiram equilibrar as coisas, torná-las justas, e mandaram seus filhos para atrapalhar os escolhidos de Asgard. Encolhendo. Esses 5 filhos de Glórien, com seus companheiros, conseguiram cumprir a tarefa. E o maléfico testal foi destruído. Porém, em sua missão, para conseguirem destruir testal e escaparem da ilha com vida, eles tiveram que despertar um horror ancestral, o Destruidor de Mundos, que destruiu a ilha onde eles estavam e chacinou praticamente todos os servos de Testal, incontáveis outras vidas que habitavam aquela ilha. Com essa matança, esse sangue todo que foi jogado ao chão, que foi jorrado, um outro horror ancestral despertou, pois Testal construía na ilha um imenso colosso de pedra, ornado com joias, pedras preciosas, metais preciosos, e fazia sacrifícios para trazê-lo à vida sob seu comando, e assim marchar para o continente e tentar conquistá-lo. Com essa matança, o colosso ganhou vida, mas não tinha mais o seu controlador. E junto com a ilha, afundaram o Tarrasque, o Destruidor de Mundos, e o Colosso. As pegadas que vocês viram lá fora são dessas duas criaturas. Eles vagueiam pelo fundo do oceano desde então. Isso já se passou 2 anos. Vagueiam pelo fundo do mar desde então. Um no rastro do outro. E várias vezes eles já se encontraram e se confrontaram. E desse confronto, dessas duas criaturas titânicas, só restou destruição, como vocês testemunharam lá fora. Não tem como parar eles? Como você pararia um titã, Théo? Com outro titã? Com o poder dos deuses? Muito bem pensado. Apesar da destruição, Toph, que esses titãs causam, um está controlando o outro. Pois quando um avança sobre algum lugar, para causar uma destruição ainda maior, o outro acaba por cruzar o seu caminho. E o combate dessas duas criaturas impede destruições ainda piores. Essas criaturas eventualmente alcançarão o continente. Eles não têm muita inteligência? São feras. Agem por instinto. Agem por instinto. Você sabe que poder testar o Daniel de Asgard? Sim. Um poder similar ao que você carregava consigo e que está indo recuperar. Ele tinha um anel completo? Não, acho que ele tinha não. Vontade. Não, ele tinha o poder. O poder era inerte a ele. Pedra, mano. Ele não precisava de anel para fazer um efeito similar ao que você consegue. Que mal. Já que a gente tá vendo essas boas coisas aí, tipo... Ih, olha o seu tocha, eu vou lá. Sim. Tá solto. Eu sei o que aconteceu lá. Que bom. Essa criatura abominável dormia no abismo, nas fossas abissais, há incontáveis eras, antes do surgimento das suas raças. Muito antes. São criaturas... É uma raça de criaturas extremamente poderosa e antiga, cujo poder rivaliza até com um dos 20 deuses. Nossa senhora. Mesmo nós não sabemos exatamente de onde esses seres vieram. Ainda bem que ela é neutra, né? Isso nós não sabemos, então. Depende de quem adorar eles. Ela não fez nenhum mal, gente. Vou começar a adorar ele. Ainda. Pergunta para ela, né? Então. Ainda. Mas essa criatura poderá retornar. Como ela mesma disse. Você sabe onde ela foi? Não. Então ela saiu do mar. Mas foi para os confins do universo. Você sabe. Eu penso mentalmente. Você consegue falar comigo aqui? Olha, você tá aqui pra falar. Ah, velho. Claro que sim. É claro que sim. Obrigado. Você é amigo de Bento? Sim. Que menos mal, então. Bentos. Respeita os meus domínios. Ele tá falando na minha mente. É um grande aliado. Chegou uma corrente de água nela, dentro dela. Oi? É um grande aliado. Então isso vai facilitar a minha conversa com ele. Não há o que você temer. Se você fala, então eu respeito isso. Sabe a decisão. Essas criaturas eventualmente alcançarão o continente. Mas não é missão de vocês enfrentá-las. É missão dos cinco. É missão dos cinco. Mas eles estão ainda vivos? Ainda vivem. Passam por grandes apuros. Apuros terríveis. Apuros pelos quais vocês estão prestes a passar também. Isso não. Pois a druida que foi resgatada da ilha pelos cinco filhos de Glórien os advertiu de que a traição os ronda. E a traição já chegou aos filhos de Glórien, pois o irmão do rei dos Beholders já os traiu. Nossa, tinha irmão? Ah, tá. Ele agora assumiu o lugar de seu avô e comanda o portal do Bastião das Almas Partidas. Dominado, cego pelo poder. Como é o nome do teu irmão dele? Você sabe. Eu acho que sim. Eu Ele conheço. É o vermelho. Squall. Ah, pelo menos eu vou ter um motivo pra ir falar com ele. Sim. Imagino que tenha. O seu oceano. Após destruírem a Shardalon, Squall assumiu o lugar dele. E domina hoje o Bastião das Almas Partidas, um dos portais que as almas que saem de seus corpos vão em direção aos reinos dos deuses, atravessam para encontrar o seu destino final. Nossa, ele virou um porteiro. Então ele consegue redirecionar essas almas para qualquer reino? Consegue redirecionar em alguns casos, mas a Shardalon, ele usava as almas que atravessavam, tentavam atravessar o portal como energia para si. Segurante o que eu faço? Você tem conhecimento? Ele se tornou tão poderoso e tão corrompido que ele se transformou num dragão, deus, demônio. E agora Squall, o seu tataraneto, segue seus passos, pois Squall traiu o seu irmão e seus amigos e domina o portal. O grupo dos escolhidos de Glórien agora está separado, quebrado, enfraquecido. Esta é a maior provação de todos. Não vai matar os três, dois, cara, nunca. Hã? Não vão destruir esses dois nunca. Relaxa, eu ainda tô latinho. Hã? De 5 e 1. Você tem conhecimento de todas as coisas aqui no fundo? Em meu reino, quase todas as coisas. Quase todas. Então fala pra gente quem vai saber. Tenebra lhe falou os bolsões, não falou? Ah, é. Já tinha esquecido. Ela me disse que havia entrado em contato com vocês. Fofoqueira pra caramba. Nossa, mas Tenebra é... Os deuses? Agora são. Tenebra é fofoqueira pra caramba. Desse aqui é o quê? Foi Tenebra que me disse que você carrega o olho. É, intrigueira do Pantera. Carregava. Carregava. Deve recuperá-lo, Celerim. Pelo que as profecias. Pois disseram, ele está próximo de cair nas mãos erradas. Eita, sim, pelas profecias parece que a segunda parte está aqui perto. Porque se ele cair nas mãos de. Tempo pra achar o nome? Pause. D20. Não tem D20. Esse NPC é importante. Esse NPC é muito importante. Vai, cadê o caderninho? Vai pro caderninho. Esse NPC é muito importante. Eu já preparei seus locate persons. É com esse nome que a gente vai. Tá preto, não caiu ainda. Me deu um branco total, mano. Então, a gente pode interferir e tomar um guardiano e as pessoas vieram entregar, fala, opa, é meu. É assim que agia táticas de guerra medieval. Nossa, deu branco total. É meu. Juris Creyson. Não é Juris Creyson. Von Vanir. Não é Von. É Jorge. Também não é Jorge. É o taberneiro número 3. É, fala aí pro Raul, David. É o número 4, então. Tem que entrar no D&D Beyond pra ver o nome da criatura. Você salvou a ficha dele? Salvei. Nossa. Não vai ler. Eu vou. Você viu quanto vai custar isso daí? Não. Ah, eu vi. Quase 100 pila. Um absurdo. Sua mãe deixa você dar colante? Deixa. Colante é. Desce colante aí, minha mãe não deixa eu tirar, mano. Sério? Você nunca passou isso na escola? Não. É a coisa mais comum. Você guarda isso pro futuro, você descobre quando você fica velho e não tem futuro. Né? Esse futuro nunca chega. Você não vai usar esse colante parado. É. O colante mais da hora. Não, tem esse aqui eu posso dar. É tipo aquele lá, é lembrar matemática. E os maiores as pessoas podem guardar roupa. Onde estávamos? Estávamos no nome. No nome da pessoa. O nome da pessoa. Mas qual era o contexto da frase? Ele está prestes a cair na mão dele. Está prestes a cair nas mãos de Jillian Black Jill. Nossa! Jill do preto? Saúde! Black Jill? Black Angel. Não vou pôr o nome dele como vilão, tá? Posso fazer um teste de conhecimento de história pra ver se eu já ouvi esse nome em algum lugar? Eu também quero. Nunca ouviu. Eu também não? No, como que é o nome? Jillian Black Jill. Gino. Sabe Jillian com G I L L I A N. Eu só errei o começo, eu fiz dedo de dado. Jillian. Black Gill, na verdade, acho que seria a pronúncia correta. Escama negra. Escama negra não. É alguma outra coisa negra. Escama esqueia. É, escama esqueia. É alguma outra coisa negra. Eu não lembro agora. Black, como que é? G G I L L. É o mesmo nome dele no final. Jill Black Jill. Está prestes a cair na mão de Jillian Black Jill, a bruxa do mar. Ah, é aqui a gente vai lá matar? Quer dizer, recuperar os itens? É que tá fazendo um negócio com os tubarões. É o exército dela. Que possui as suas coisas. Meu! Eu achei que era só uma aldeiazinha do mal, da água, mas não. Ela tá fazendo experimentos com alguma coisa de tarrasque? Com aquelas gosminhas dos alvos? Sim. Eu disse. Mais que isso, vocês terão que descobrir por si próprios. Poderíamos nos teleportar para lá direto? E gentileza poderia nos ajudar de alguma forma? Nos teleportando para essa cidade? Como eu lhes disse anteriormente, assim como Asgard não pode interferir com aquele a quem lhe deu poder, eu também não posso fazê-lo. Você não está conferindo diretamente. O que a gente tem que fazer para sair desse lugar? Porque é muito difícil pra gente. Realmente ele permitiu. Portal. Não, sair daqui no fundo do oceano. Mas a gente tem que ir atrás da bruxa. Tem que pegar os itens. Mas como a gente vai chegar lá em cima? Essa é a gente. Andando. Bolha de ar. Só na temporada que vem. Gente. Teleporte. É que assim. Eu costumo lutar fora da água, né? E meus movimentos, modéstia à parte, são bem rápidos. Mas aqui embaixo meus movimentos são muito limitados, eu me canso muito fácil. Então é jeito da gente conseguir fazer sem se cansar. Há um modo. Qual? Se une. Dizer? Só agora eu já tô. Dizer? Só de falar, né? Já tá. Eu lhes darei um presente. Yeah. Um presente é bom. Mas esse clichê? Não. Uma bolinha? Então foda-se. Não. Não, um colar d'água. Eu lhes darei um presente. Ah, eu caguetei. Desculpa. Agora não vai ser um colar, vai ser um anel. Saiu rápido. Eu lhes darei um presente. Mas em troca, eu peço que vocês parem a vilania dessa Jillian. Pois ela está corrompendo as minhas águas em Arton. E como os deuses não podem interferir diretamente, eu peço que vocês interfiram por mim. Terceirizando. Ué, até você não tá interferindo, você está nos falando para nós interferirmos. Tem alguém ali que você precisa bater, vocês podem ir lá? É, então. Ponto fraco dela. Vamos pensar. É uma bruxa. Acho que eu não tenho mais como. Falar que ela é feia. Boba. Entendi, Alex, você não gostava de cebola. Eu acredito que o maior ponto fraco dela seja a sua ganância e arrogância. O poder subiu a cabeça de Jillian. É o de todos. Ela acha que pode rivalizar com os deuses. Mas nossa, está enganada. Ela já tem 5 espadas. Ela já tem 50. Mas tem... ela não tá com as espadas. Essa não é uma espada de dragão. Ela não tem uma espada de dragão. Antes que vocês partam nessa missão, profanado, devo lhes advertir. Pois como o Thelm perguntou, agora vocês são conhecidos de todos os deuses. E os olhares dos 20 se voltam pra vocês, ocasionalmente. 21. Qual que é o apelido que deu pra vocês? 21. Estou curioso. Deixa 20. Nós precisamos dar um apelido para as pessoas que a gente conversa. Qual é o apelido que os deuses nos chamam? A turma do Batutinho. Não, porque, olha, quem é professor sabe. Tem aquele grupinho, você já aquele ali orelhudo. Não, velho, peraí. Bem é pensado, qual seria o nome que vocês teriam? No meio dos deuses. Eu dei o nome lá atrás, não pegou. Os Vingadores de Rondi. Não. É que o Rondi é deus menor. Eu queria saber o nome do grupo e como se fala de cada um, entendeu? Eles não devem falar o Theo, eu falo Theo, aquele, eu não sei o que. Deve ter um apelido. Esse é os Vingadores de Rondi, aquele deus menor. Ele tem um apelido. Não, apelido pra cada um de vocês não tem, mas tem o nome do grupo. Eu não sei dizer agora qual o nome seria o nome do grupo. Os Encheridos. Os Encheridos? Não. Essas crianças malditas. Os Encheridos, você acha esse cachorro? Esperança 2.0. Deixa eu pensar num nome bom. Mistérios S.A. Novos Titãs? Não. Não. Não é DC. Defensores de Arca? clichê. Nossa, eu achei que era outro sistema. Não é, não é Marvel. Não, não dá. Quanto tá 30? 30 segundos. Aqui na Marvel. Não, mas em voz baixa porque isso não atrapalha. Então bota no cronômetro, então, porra. Pera aí, Diego, bota no cronômetro. O Super Batutas. Você gostou dos batutinhos, né? Ó, o nome do Pinóquio. Iniciando o cronômetro. Já deu. Os cavaleiros de arte. Tá, começando agora, comecei agora. Sim, tô caçando um bagulho. O cronômetro. Passa aí, vai. Correu o dado do setor. É, vocês eram 100 glória. Vou bater. 20. O time do universo 100 glória. Os caminhos de glória. 20 pra vencer. Os panteístas. Os panteístas. Os panteístas. 30 segundos já. É um pantatão. Bota a turma do bar. Nós, os deuses, os chamamos por um nome, sim. Quando conversamos no tribunal de Calmir e vamos nos referir a vocês, nós os chamamos dos portadores. Foi Calmir que deu esse nome, né, meu? É simples. Os quebra-sinhos. Tem uma pergunta aí que pode fazer. Portadores de quê? Isso é algo que eu não posso lhes revelar. É que não pra que vocês ainda não padeçam do mesmo mal que atingiu Gillian Black Jill, que atingiu Squall. Pra que o poder não suba a cabeça de vocês. Eu acho que eu já sei que eu sou portador, sou portador de um demônio. Você disse que alguém disse que haveria uma traição dos cinco. Sim. Sim. E agora dos sete. Quando a gente conheceu, alguém disse a mesma coisa pra gente. Foi o que eu falei. Se a gente ia sofrer o mesmo que eles. É, então. Mas foi. É verdade o que ela disse? Aquela filha de Lihana é uma poderosa vidente. Caldride. Tudo que ela previu se realizou. É, e ela não pode ir. Enola. Ela era amiga deles. Eu sei, ela é minha mentora. Ah. Eu pensei que você não sabia. Ah. Que estava no livro. Ah. É. Eu vi um gordinho. Com ela. Tinha vários ovos? Não. O gordinho vazou. Não, esse é o Beholder. Eu sou um deus, estou aqui. Vocês vão ficar com essa futilidade agora. Ela não quer. Nunca. Como podemos chegar até ela? Não quero. Até a bruxa? Ah, tá, até a bruxa. Ah, que era ela. Basta que atravessem o portal atrás de vocês. Por isso que pode e Deus. Sigam as orientações que vocês já possuem. Ah, pronto. Vocês sabem onde ela está. É, na luz verde. Exato. É uma cidade? Viu? A gente sabia, sim, mas a gente confirmou com ela. Ah, qual é? Uma cidade corrompida. Eu lhes darei um presente. Posso pedir uma coisa? Isso. Mais? É. Só Pedro. O quê? Meu antídoto para os tubarões só funciona se eu usar a magia junto. Tem como fazer eu não ter que usar a magia junto? Não. Uma coisa mais importante. Então, tira isso de dentro de você. Esse negócio tá quase mordendo. Isso estava num barco onde a milhas de distância não tinha nada vivo. Você sabe a história disso? Esse animalzinho é extremamente resistente. É dele, pergunta pra ele. Ele sabe falar? Sabe. Então, mas só se você perguntar, quem fala mais é você. Você sabe falar? Responde pra ele. Não tem. Mas é porque ele é burro, mas você sabe. Você viu o bichinho assim? Pra si ele. Não tá. Quem tá respondendo igual? É. Se ele for falar, ele vai de sinal pra ver se ele entende, porque não dá. Presente. História do bicho, tá vendo? É, história do bicho. Não, tô lembrando. Tá vendo que ele pode contar ou não? Isso é outra coisa. Tá, esse bicho é muito resistente. É, pelo visto nós percebemos, porque parece que ele tá ali há mais de 500 anos. Ah, não, foi em off. A propósito, aquela aquela criatura que atacou a outra criatura. Ou alguém fez história e descobriu mais ou menos quanto tempo que ele criatura. Como um gigantão. Que confuso isso, cara. Alguém fez história pra saber quanto tempo que o navio tá afundado? E por que eles estão mortos? São como peixes. São fugitivos da guerra. Minha forma? Eu tenho várias formas. Sou como a água. Agora você sabe, tem. Eu me moldo quando necessário. Aquele bicho que acabou sendo comido na entrada do portal, por que eles estavam saindo pra cá? Porque o portal está aberto. O portal era protegido. Aquele nos pegou tão longe mesmo, trouxe ele. As duas criaturas, os dois titãs que se enfrentaram lá fora, destruíram o selo, as montanhas que protegiam o portal. E agora o portal está desprotegido. As criaturas podem atravessá-lo livremente. Mas por que ele ia trazer... É, por que trazer a gente? Eu e ela pra cá. São guardiões? Hum? Guardiões. Estão trazendo ameaça pra cá de frente pra neutralizá-la. Não, mas vamos buscar no Quinto Inferno. Porque aquela criatura foi atacada por um ser maligno. Ah. Um ser que não possui mais corpo físico. Mal. Sedento de vingança. Isso a assustou. Ela achei que ela tinha tipo, eu dou uma olhada pra Toff para protegê-las. Viu? Eu disse! Mas ela que gritou vivendo. Não. Não. Você que não enxerga as não coisas. Foi ela. Foi a alma. Foi a alma. Cujo desejo de vingança foi incitado. Pela baixinha. Pela sua amiga, Toff. Ah, mas eu tentei só ajudar elas, mas eu já repreendi ele. É que a hora que a gente tava lá fora, ele tava conversando justamente isso. Não repreendeu nada. Passou a mão na cabeça lá. Então é que ela não vai fazer mal nenhum, né? Ela não é uma criatura maligna. Eu disse que era pãozinho. Mas é um animal que se alimenta de carne. Talvez ele fosse comê-los. Bruno, quer dizer que ele não possa nos comer, não possa nos alimentar. Assim como ele foi comido por um animal ainda maior. Tem mais daqueles aqui? Muitos. E outras criaturas ainda maiores. Não tem não. Fala que não. Você não pode trancar esse portal. Lá tem uma cisma de bicho que fica carregando todos os bichos pra cima e pra baixo. Se alguém entra ou sai, pelo seu próprio ver. Eu esperava que vocês se oferecessem pra fazer isso por mim. Bom, nós temos que ir atrás de Guilherme, né? Sim. Logo após o portal. Já é. A gente não lembra de proteção pra gente. Eu ia falar do bichinho, mas... E o bichinho? Não precisa de proteção pra portal. Você não consegue fazer? Nunca ouvimos a respeito disso. A chave com o portal só se fechava. Usem seus poderes. Você falou que ia fazer as montanhas? Se vocês tiverem poder para isso, sim. Eu teria, se o Cremor estivesse comigo. Se não, oh, usem os seus poderes ao extremo. E dissipem o portal, fechem-no permanentemente do lado de fora. E eu fecharei ao mesmo tempo do lado de dentro. Mas tem como... Só que primeiro precisamos recuperar nossos itens. Claro. Ah, antes disso. E eu posso trazer quem eu bem entender aqui quando eu quiser. Não, mas só que a gente quer fazer uma visita inesperada. Não dependa dos portais. Só o selo? Vocês demonstraram respeito. Ó, intervenção divina, o selo, eu vou visitar ele. Vocês demonstraram respeito pelo meu reino, pelos meus domínios, por mim. Ainda que nem sequer saibam disso. A recompensa por esse respeito já os aguarda lá fora. Ele tá cansando o sol, meu. Gente, na superfície. Tá falando da criaturinha, vocês terão assunto. Uma surpresa muito agradável quando cumprirem sua missão no fundo do oceano. Mas a gente deixou os cavalos marinhos lá atrás. Eles sabem o caminho de casa. Não se preocupem com isso. É, eu me preocupei, né? Toma, eu faço isso, eu tô em O. É porque eu sei que ele sabia o caminho de casa. Sabe nada. Eu não preciso. Sabe nada, desculpinha. Desculpinha de druida. Uma boa desculpa, mas não cola. Desculpinha de druida. Tá certo, então vamos dissipar o portal. Acho que já ajudou bastante. Antes a gente não queria saber a história do bichinho. Todo o poder que vocês possuem, dissipem o portal. E eu dissiparei pelo lado de dentro do meu reino. Tempo, né, velho? Vamos fechá-lo permanentemente. Mas eu acho que antes a gente precisa ter os nossos itens pra isso, não seria? Murin, você não é um conjurador. Mas você pode ajudar os seus amigos canalizando a sua força vital para eles. Eita! Se todos vocês se unirem e usarem o máximo de seu poder vital, vocês conseguirão fechar o portal. Iremos fazer isso, mas estamos um pouco exaustos. Entender como ajudar. Para que vocês façam isso, vocês ficarão ainda mais exaustos. Por isso, antes de saírem daqui, eu removerei toda a fadiga e ferimento de vocês. É como eu gosto. Pra que a gente chegar lá fora e ganhar tudo de novo. Mano. Lá fora tá um tarrasco, cara. Tipo, tá um pezinho, coisa ruim. Gente, sai daqui, beleza. Aí vai fechar o portal pros pezinhos. Cinco, desalçou todo mundo. Tô deixa quieto. E aí, vocês veem um agitar nas ondas do mar. E... Muito obrigado. Ficou muito melhor. Vocês veem um agitar nas ondas do mar. Todo o cansaço que vocês tinham desaparece. Todos os ferimentos que vocês tinham vão embora. Toma uma água pra gente. Dano zerado. Mas ele já tinha enchido uns 3 potinhos já, mano. Fácil. Uma situação vida dessa. Toma vida full? Vida full sem. Vida full. Dá uma borrachinha? Slots cheios. Oh, slot do quê? Não, não tem. Agora você vai fazer tudo os slots vazios. Vou fechar o portão, não tem mais nada. Recuperou todos os slots. Fez um long, só os slots, não magia. Long rest. Só não recuperei as magias. Os slots recuperei. Esse é um long rest. Magia. As magias que estavam preparadas continuam preparadas. Sim, só que eu ganhei o slot que eu tinha gasto. É isso. É. Então, só que consegue trocar de magia agora. É que eu sou mago, né? Só do Grimório. Cadê o Grimório dele? Eu também. Você não é maga. Eu não sou mago, mas eu tenho que decorar todo dia. Mas então você não tem, então, tem bruxo. Você pode de bruxo se gastar. Só de bruxo. Você então, pode escolher, eu sou mago. Você pode esconder as suas magias rezando. Você não pode esconder as magias dele, mas é do Grimório. Ele tá sem o Grimório. Ou seja, nunca escolhe, né? Exatamente. Mas, não, no chute. O que eu escolhi aqui? Ele não tem como escolher, porque tá sem o Grimório. Você pode rezar e trocar. Eu só posso escolher olhando? Liana, me dá magia tal. Me dá magia tal, me dá magia tal. Grande oceano. O grande oceano, ele fala pra vocês. E aqui um presente. Oba, presente é bom. E aí vocês sentem a água serpenteando ao redor dos pescoços de vocês. Eita, mais um colar. Se solidificando e formando mais um colar. Mais um colar. Mamba. Parece um bichinho. Você parece hippie, Murray. Esse colar, ele é uma, um cordão de prata com uma pedrinha azul claro em formato de lágrima. Mais um. Em formato de lágrima, tá? Quando isso se forma, toca a pele de vocês, parece que a pele de vocês absorve essa gota d'água. Esse colar em forma de gota, ele se transforma em água e é absorvido pelo corpo de vocês. A Tona não vai ter exaustão, não. Com esse colar agora, vocês não precisarão mais utilizar magias para respirar em meus domínios. E para nadar também? Não. Mas se providencio água, de outra forma. Movam-se. Você consegue se mexer normalmente. E a pressão de água? Todos vocês estão sob então, movimentação livre. Tá, então a gente não sofre mais desvantagem, nada. Não tem nada. Mais o perigo da exaustão. Olha, eu sou a primeira pessoa mais a dar um mortal. Não tem mais desvantagens pra atacar também. Aí é good. A gente tem tipo um furacãozinho em volta da gente. Não, isso aí é outro NPC. eu quero uma pergunta. Você deu um mortal, legal, né? Depois um mortal. Aquilo que tá nas criaturas que ela tá fazendo aquelas modificações. Eu sair daqui do mar, é muito agressivo a vida marinha? Sim. Se é da vida marinha ela é tão agressiva, como que ela agiria na vida humana? Eu olho pra si. Ela ainda tá com o bagulho no corpo. A gente não tem formas que eu não uso mencionar. Eu tenho um corpo que isso possa de alguma forma mudar a nossa amiga. Fazer alguma coisa despertar nela. Igual a espada. A espada é ela, com ela. Não, ela some. Só me vai pro plano do. Tenho medo que alguma coisa desperte. Não jogar pro lugar nenhum. Seus temores não são sem sentidos. Mas já é hora de vocês partirem. Já faz. Você sente a sofre. Grande sono deu uma cortada em você. Sim. Kick and a baby. Hã? Kick and a baby. Não, é pra não falar o bagulho dela, né? Filha da puta. Do que? Mais embaixo. Do bagulho dela. Hoje alguém me ajuda com uma coisa. Sempre é mais embaixo. De o que ela vê mesmo? Você cria uma orb, você pode ver em algum local que você já foi, que você consegue tipo botar um olho que espia. Por exemplo, acho que tem uma milha à distância. Bem, então vamos. Você pode, tipo, por exemplo, tem que fechar esse portal? Tava aqui dentro do bairro. Se o bairro tivesse até uma milha da gente, você podia botar um negócio de analisar. Uma sorte. Ó, do meio, né? Não, a gente chega no portal do. Se a gente chegar no portal da cidade, você pode fazer clarividência pra espiar aqui que tá ali dentro da porta da cidade. Estourar a parte de cima. Fica só duas pilares de lado. Se a gente quebrar onde lá, vai cair também, né? Não, vai ficar sustentável. Mas eu acho que a gente não tem que quebrar o. Não, é tanto faz. Até porque é grande pra caramba. Pra caramba. Não, tá, a gente usa uma magia de jungle. A gente não tem. Então vamos ficar exaustos? Ninguém tem. Alguém tem na lista. Vamos pegar 5 pontos de exaustão? Ponte heróico. Eu acho que só a gente tem na lista. Eu tenho coisas a mim que pode ajudar aí. Não daria pra diminuir o lado do portão? Eu tenho um campo de magia. Não. Acho que não é magia nossa, não dando assim magia. Magia. É, dissipar magia, talvez, raio de enfraquecimento, que a tocha geralmente então, dá. Sierra. Eu fui aí. Até puro aço. Eu vi o que você fez com os tubarões. Você daria sua vida para salvá-los, certo? Você viu também que ela fez com ela, né? Sempre. Para, vai. Foi na mente dela. O seu cantil terá líquido suficiente para curar cada tubarão que você encontrar. Ah, sério? Sim. Intimito. Mas lembre-se que você tem que preparar. A magia de cura de um cura em massa. Eu tenho ela, já. Eu já preparei. Não dá pra ir dissolvendo água toda. Mas apenas as criaturas cuja criação é compartilhada com a Lihana, você conseguirá curar desta forma. Uhum. Ser humano, não. É. Nenhuma aberração. É. Você não. Não. Você não se cura. O quê? Eu vim da água. Da... Hã? Disseram isso no orfanato. É, de outra. Vocês... Ah, mas é água. Água de sentina. Vocês devem partir agora. Coloca seu pé. Cumprir a missão de vocês. O verdadeiro teste de vocês começa a partir de agora. Bora. Valendo. Então tô perdendo tempo, hein? Como aconteceu com ela, e eu vocês me levando. Olhando ao redor, assustada. Paralisada, né? Como aconteceu com ela. Quando a ruína chegar a vocês, vocês não devem perder a fé. Não devem perder a esperança. Porque é muito fácil fazer isso quando a ruína chega a vocês. Se a pessoa perdeu a fé é porque ela nunca teve. Eu falo isso e olho pra Levandra, mas tipo com sangue no zóio, cara. Tranquilo. Sangue no zóio, olha pra ela. Pessoas de muita fé. E pro Théo também, né? Ela mostra a língua pro Céu. Ela faz assim, ó. Sangue no zóio, pra ela sentir que eu fiquei puto com ela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, ficou putinha. Ela só abaixa a cabeça. Quando ela é pequena, ela fica puta. Ela tá assim, ó. Vocês não devem perder a esperança. Como eu disse, os deuses agora olham por vocês. Quando parecer que tudo está perdido, saibam que tudo não passará de um teste para o grande desafio que virá para vocês, que será colocado diante de vocês, portadores da esperança dos deuses. Adeus. Ele disse, meu Deus. Obrigado. Ele disse. Ele disse, sem intenção. Quando ele fala o nome do filme do meio do filme. É ele que falou, não posso pôr no meu que eu posso, falou. Quando ele diz adeus, um turbilhão empurra vocês através do portal. Na próxima reunião com o Calmir, não vire o cálice. Caralho! Cálice. Essa foi. Essa foi. Eu lembro, né? A gente muda a musiquinha. Caralho. Quem tava falando de música velha aqui mesmo? É. Okay, vocês atravessam o portal e são arremessados de volta no mundo de arco. O cara é meio grosseiro, não viu o outro cara pra fora ali. Senti o Will Smith agora. Ele é que nem um Herman, às vezes agitado, às vezes calmo. Vai. Mas, Grião, aliás, todos vocês, pode jogar um insight. Qual insight? Nossa! Ele tá de ressaca. O pessoal tá ruim de piada hoje, hein? Orkut. Insight. Insight, insight, insight. Pô, cara, 22. 22? Insight é... 12. Nossa. Insight é 12. Mano, eu tô conseguindo acertar a quina da mesa todas as vezes. 11 aqui, ó. 27. Ainda bem que as pessoas são insightudas, pra não ter que gastar a inspiração. É, eu também. Eu vou gastar a inspiração. 28. Ah, não precisa. Boa, os três passaram. Eu quero saber se vocês vão compartilhar esse insight com o resto do grupo. Depende qual foi. Eu compartilho. Vamos conversar aí. Tu dá compartilha? Ah, pronto, já tem um. Já ok. Já era, morreu. Pum. Você, Gabriel, quando você faz esse comentário, que grosso que o oceano é, né? Vocês têm uma sensação, vocês três têm uma sensação. O oceano, nas últimas palavras, ele estava hesitante. E um tanto temeroso. Como se ele já estivesse arrependido de algo. De ter falado o nome, talvez, porque a gente é esperança. A nova esperança, sei lá. E aí vocês caminharam novamente diante daquele enorme portal. O que vocês vão fazer agora? Tentar fechar. Tentar fechar? Como? O que pediram? Seria bom se tivesse um buraco. É, não dá. Jeff, não, ele tá ruim. De uma saída de ruim. Tá muito ruim. Teoricamente não, né? Como é que é? O que a gente poderia fazer? Não sei. Uma barrinha lá? Não sei, vocês vão ter que fazer. Banimento, será que funciona? Qual que é a magia mais forte que vocês vão ter que fazer? Campo de magia. Amor, qual que é a sua magia mais forte? Qual que é o seu poder mais forte? Ah, eu tenho desejo. Você quer que eu feche esse portal? Mas de jeito esse portal se fecha. Desejo ajuda. Ajuda. É, mas... A manter ele, né? Fechado. Desejo ajuda. A manter fechado. Um terço de chance de não me ajudar mais. Ah, qual é? E força mínima. Da mesma forma que o Tarrasque. Tarrasque só é morto se desejar. Bora a estratégia de fechar o portal e eu garanto pra vocês que vocês vão... Precisar de muito poder pra isso. Qual que é o poder mais forte, João? Minha força! Sentado. Qual que é o poder mais forte? Ah, qual que é o poder mais forte? Choque temporal. Não tá. Ah, não vem com essa viadagem. Falei mais forte. Enquanto vocês pensam, Ariel, eu vou ao banheiro. Qual que é o poder mais forte? Controlar o vento. Vai juntar pra caralho! Mas peraí, pra controlar o vento você precisa estar com sua mãe? Eu não. Não qual é o poder não. dele mais forte? Fazer show off. Então eu posso conjurar a rajada aos Javavelões. Eu posso ser o cobaia. Não, poder mais forte dele. Vôlei. O que é o Javavelões? Você consegue colocar ela mais rápido? Eu consigo puxar mais rápido. Só você dá peso pra assim, ó, Java, né? Ó! Oh. É o Javavelões que não existe. É o arco do Eric. A gente quer uma material. Puxou a bateria do Flash. O guardião da fé e juntar os poderes de vocês. Sei lá. Pera. É uma traça, né? Bom de pegar fogo. Tive uma ideia. É fogo da sol mesmo. Tive uma ideia. Não é uma traça, não. É... Suzana. É, esse bicho. E quem é essa Rosana que fica nas alturas? Então, ideia, o que vocês acham? Ah, tem um monte de pedra grande por aqui. Vamos pegar uma pedra grande e usar e diminuir. Eu uso... Aqui, Bruno. Vamos quebrar a garrafa. Vou ver um negocinho aqui. Vou fechar o portão. Não é funda. Com a conjura é fácil pegar uma pedra menor. E crescer. Não é fácil então você pegar só uma pedra menor, mas você diminui uma grande. Não, porque aí a gente faz ela crescer, faz o tratamento que ela era, só que tipo um monte delas. Entendeu? Não, mas é fácil você pegar uma pequena e aumentar a hora que você tinha caído tudo. Mas é que ele quer fazer isso com várias. Sim, tudo ele bem. Quer fazer com o Juivor com uma pedra com gigante. Sim, eu entendi, mas ao invés de diminuir uma, não é só aumentar. Eu não sei, infelizmente não funciona. Ah, a verdade é que você vai ter que gastar uma magia, mas... Ah, mais. Se tirar a rajada, você pô, pega uma nós. Pedra. Tem nossa cópia já. Então, salva nós. Se a pedra for grande... Viado. Cópia. Não foi eu. Cópias. Viado. Sobe. Você faz o dano. Olha, nossa, eu tenho... Sim, mas elas não vão ficar tampando o portal. Não, elas não vão tampar, vão bater pra quebrar as... Só que é pequeno, talvez a gente tenha que aumentar de algum jeito. De criar uma esfera que vai sugar tudo pro vazio. Ai, que boa ideia! Tudo? Pera aí, nós temos. Não. Tudo! Pera aí, deixa eu quebrar um cajado aqui. Pode, a gente pode. E como que funciona isso? Mas isso pode sugar um deus. Pode, mas eu faria isso. Poderia. Que vai sugar o portal. Dele. Não, vai sugar só o portal. E o que vai acontecer depois disso? Nada. Vai ficar um espaço vago. Vai ficar sem o portal só. Nada ou vazio. Mas não, pra onde que vai esse lugar? É, pra onde vai esse portal? Pra onde vai esse portal? No vazio. Só um momento. Tô pensando. Se for pra tormenta, fodeu. Esquece. Não. Pô, o que é isso aqui? Ah, opa, chave, entrada nova. Ô, dá licença. Talvez seja por isso que ele tá arrependido. É. Porque a gente vai poder operar o pirocco. Com licença, quero passar. É uma esfera antimatéria. Uma antimatéria. Antimatéria. Você vai desintegrar o bagulho. É, teoricamente eu vou desintegrar o portal. Bom, parece válido. O que pode? Não, mas peraí, gente. Não quer que desintegre o portal, quer que a gente... Não, desintegrar uma coisa que destrói. Destrói? Destrói. É. Na verdade, não é um portal, é uma entrada. É, tá? A gente vai destruir a entrada. E... é, mais ou menos, mais ou menos a porta da casa. Se você fechar a porta da casa, você é botar gate. O bagulho na porta da casa, você não entra. É a magia gate que você tem. É? É. Teoricamente. Quem falou o quê? Pode controlar quem entra, quem sai. Pode fechar a entrada. Ah, não, mas eu ando no oceano. Não, poder fechar a entrada, não precisa, ele tinha fechado sozinho. Ele não precisava nem dessa entrada. Só pode sair, ele não pode fechar a entrada de entrar. Por isso que ele falou, vocês fecham por fora, eu fecho por dentro. Ele não vai falar, puta que fechei agora. Cara, tem que chamar o chaveiro. É Nimbi, o chaveiro ou raio? Alguém tem acesso à magia aumentar? Eu tenho, mas não tenho. Ele tem faz tá no grimório dele, mas ele não decorou. Não, faz parte da lista de magias de mago, mas eu nunca tive acesso. E eu não. Eu também não. Sério? Ele é bardo. Ele é bardo feiticeiro. Gente, acho que nossa opção seria mais tipo... Por isso que eu não quero gastar o meu dedo. Flor de lótus e fuder tudo. 10%, só relaxa. Tá, aqui. Aí nunca mais volta. Volta sim, relaxa. Ah, mano, dá se todo não, depois mundo, do dia, dá todo você mundo, deseja, mano, dá todo mundo 5 níveis de exaustão pra mim aí que eu vou fazer uma loja aí e vou arrebentar essa porra toda, mano. Você pega os outros desejos como todos eles. Não, não funciona. E aí que estamos pensando? Já destruímos. Ah, não. Na força bruta aqui, ó. A Tamiris deu a ideia de fazer o bagulho de vácuo dela lá pra desintegrar o negócio. Eu não sei como é que funciona aquele trem dela. Põe numa sacola lá. Ajuda! Ajuda! É antimatéria. Ué, ele nunca vai falar que dá certo. Isso daí dela é o equivalente a um desintegrar? Como é que é? Isso daí dela é equivalente a um desintegrar? Esse negócio é antimatéria. Campo antimatéria dela. Não, ele esfera antimatéria. É uma esferinha. Ou ela só repele a matéria? Não, criatura também. Eu não, repeli, tipo. Se a criatura chega a zero pontos, ela é sugada e some da existência. É. Ah, desintegrar eu tenho. Eu também. Ajuda. Ah não, despedaçar. Eu tenho dissipar magia. Eu não sei se peraí. Isso será um... Despedaçar. Não, eu tenho é despedaçar magia, um magia. Eu tenho dissipar magia, mas lembrado que no carisma é 22 e eu tenho ainda mais 3 do bônus do bardo. A gente podia juntar. Então, eu tenho mais 9 de bônus. Gente, a única coisa que eu posso ajudar vocês é com a minha força vital. Eu já falei, mano, dá cada um 5 de exaustão pra mim aí. Só que é 6 não? Não, só 5. 6 não, mas vou matar o 6 tudo. Ah, a gente pode combinar a esferinha com desintegrar. A gente pode, ao invés de, por exemplo, assim, ela coloca a esfera. Aí a gente vai jogando coisa igual um buraco negro, vai crescendo. Até a hora de dar o volume certo. Tipo, fazer tipo um Kamehameha só com a esfera dela. Aí, top. Gente! Não dá certo. A gente tá canalizando toda a nossa exaustão e fazer um Kamehameha. Um Kamehameha não. Uma Jinkidama. Uma Jinkidama de antimatéria? Jinkidama! Fora do controle. Você quer fazer uma Jinkidama de antimatéria, mano? Você quer assumir tudo. Ninguém sabe. Você quer fazer uma Jinkidama com antimatéria? É isso que você quer? Aí ela encerra o bagulho. Primeira coisa, Jeff, o que tem lá fora? Ah, bom, matéria e antimatéria. Eu vou te perguntar pra gente lá fora. Na superfície. Foi na superfície, né? Na superfície. Na superfície. A hora que a gente sai na superfície, a gente vai ver vocês o bagulho. Vão ter uma surpresa agradável. É, só que quando a gente vai uma recompensa pelo respeito que vocês tiveram com o grande oceano. Se não for menos que o Titanic, eu não quero. Ah, eu espero que seja nossa, meus bichinhos. Nossa, cara, quer dois transatlânticos, velho? Não, com nossa certeza a gente vai recuperar. Os itens e meus bichinhos. Não é isso, seus bichinhos? Lá fora vai pode estar junto com os itens. A gente pega um keep segundo. Como você sabe que não? Porque eles não estavam guardados. Sim, mas eles podem ter afundado e ter sido capturado junto. Ou. Mas aí eles estariam lá nos outros, cara. Não ou eles podem ter, batalha. Ó. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Cadê a Caio? Esquece os bichinhos, foca no portal. Os bichinhos estão Seus bichinhos estão lá no céu. Ô Jeff, por que tô com a Caio foi destruir aquela verme e ela pegou uma pedra gigante e diminuiu para depois crescer de novo? Por que ela fez uma pedra pequena crescer? É, variação de peso aumenta a força. Ela não tem. Ela ganha, ela pegou quando ela pequeno. Pega um negócio que é grande, reduz e rapidamente volta, ela ganha 64 vezes o peso, em vez de ganhar só 8. Pelo é. Seguinte, se ela reduzir um poste e transformar numa flecha, e você esperar uma flecha fincar num cara, e ela fizer virar um poste de novo, você destrói o cara. Não é? Agora se ela pegar um poste, der pra você disparar com o seu arco, e depois ela... fazer o poste crescer, parece que não vai dar certo. Não, mas se ela pegar, tipo, um objeto do tamanho de uma flecha e fazer crescer, não daria o mesmo efeito? Sim. Sem precisar ter que diminuir. Sem precisar ter que diminuir. Então ela diminuiu só pro final, show off. Não. Agora eu vou tentar... É porque não tinha uma coisa melhor. Porque disso, esse porquê se chama AD&D. Se eu não me engano, não tinha crescer no AD&D. Mas tinha magia reduzir. Então você podia fazer esse combo. Você reduzia um objeto, um poste, no tamanho de uma flecha, disparava a flecha e dissipava a magia. Ô Jeff, é viável a gente fazer crescer um objeto durante uma outra magia? Fazer duas magias juntas? Eu tava querendo. Eu queria fazer conjurar a rajada e fazer o. Tipo, chover pedras gigantes no portal. Conjuro de vôlei com. É, a ideia é interessante, é legal, mas. Eu acho que vocês têm que decidir e fazer. A questão é. Você não consegue imbuir isso aí numa pedra? Esse poder de. Talvez com a ajuda da Toph, sim. Porque aí, olha só, a gente põe isso na pedra, eu jogo a pedra, a gente faz crescer e faz tipo aparecer um monte batendo no portal. E aí faz umas. Pode acertar a gente também. Um buraco negro. Ah, não, tem um. Não sei, aí também. Aí ele tem que mandar um poterói pra não atingir amigo. Chuva de antimatéria. Chuva de antimatéria. Aí vai ver o campo soltar nós, assim, tem uma ilha de nada e nós no meio. E a água, né? Porque é fogo amigo. Porque ele joga o poterói pra não ter fogo amigo. O que você acha, Paulo? É um bug esse. Né? Aí larga o sistema. Eu não sei o que vocês pretendem fazer, mas eu vou ajudá-los. Como? Só me digam o que fazer. Evandra. Precisa da sua força vital, sua energia vital. Nossa. Não mata ela. Eu não vou matar, só vou usar um pouquinho. Só 7. Eu te conheço, Tom. Eu confio minha vida a você, então. Ah, não faça isso, mocinha. Tá te testando. Aí eu olho assim, a Levanda, ela é cega, não tá vendo que você tá olhando pra ela. Claro que eu tô vendo, idiota. Nada. Tô sim, eu sinto o coração dela pulsar quente. Embaixo dessa água fria. Nossa! Ela tem um coração quente. Bom, senti tudo! Gelada. É o medo. Achei que eu vou sentir a ideia da chuva de antimatéria. Chuva de antimatéria! Só que, ó, você sabe o que pode acontecer com o que eu falei! O que eu falei é viável, mano. Mas qual que é o tamanho do portal? 100 metros de altura. Faz sentido ter uma chuva de antimatéria, gente. Assim. Eu sei que não, né? Uma pedrinha não vai adiantar. Eu acho que a gente tem que mirar na estrutura, porque virar o portal vai. É, o portal vai passar, o portal vai chegar no terreno do cara. Por trás passando lá. Olha o Rodrigo Silva matando a gente. Aí atleta a pedrinha. O reator matando antimatéria nela. Eu acho que o portal é referente a um buraco negro. Quanto mais coisa vai atacando, uma hora ele vai expandir. É perigoso ficar jogando. Não, porque ele é equivalente a um buraco de minhoca, porque ele atravessa pro outro lado. Sim. Buraco negro ele só condensa as coisas. Então, eu acho que seria um. O portal ele tem uma saída. Aquilo ali, amor, é uma porta só. Se vocês jogarem coisas dentro, vão sair, vai sair lá na cara do grande oceano. Se der lixo, eu já lixo. Ó, se der ruim, eu passo. E se ele já estiver fechado, vai ficar lixo. E as pedras não batem. Ou vai ser cuspido pra fora. Mas antimatéria é uma magia? Exatamente, é um campo de magia. Isso não é. Mas não é antimatéria. Se a gente fizer esse conjuro de vôlei. É uma habilidade mágica. Se a gente fizer. Campo de matéria. Acho que sim. Hein? Se a gente fizer o conjuro de vôlei. Tirou a folha dela. Com o campo de matéria dela. Excelente matéria dela. Pode acontecer aquilo que eu falei. Ele vai usar a ponta heróica pra fazer o fogo amigo. E ele vai ficar numa ilha sem nada e volta. É água, a gente nada por cima. Sem nada e volta. Água recursiva. Porque não vai. Vai cair pedra e botar em canto. Tem um espaço, um raio, um diâmetro específico a magia do Grião. Muita coisa, assim se tá fodido. Não acerta ele. É. E vocês têm pontos heróicos aí de monte pra usar. Tem 6 lá. Sof, você imbui na pedra, igual você fez com as nossas armas, a habilidade dela. O problema é que... Pode ser. Peraí. O problema é que eu acho que não vai ter ponto heróico é suficiente pra isso. A gente vai fazer assim, ó. Porque isso não é magia de ataque. Isso não é magia em off, isso não é magia de ataque. Teoricamente. Tá, você só coloca magias de ataque, só como na assim? Arma. E isso não é magia de ataque. Qual magia? Isso é só crescer um objeto. É. Não, a minha não. Magia de esferinha. É ataque. Mas não é uma magia. Mas é, decida se é magia ou se não é essa porra. Uma magia de é uma habilidade mágica. De vai virar magia. Puta, não, tira magia, pô. Através das minhas correntes. Morreu. É aumentar a pessoa em massa ou é aumentar só? Usar as suas correntes pra ensinar ela pra ela conseguir jogar na... Lerd reduz todos. Aumente minutos, mano. Uma ideia. Internet. Gente, a gente tem uma internet de pessoas. A corrente. Ela vai te passar a habilidade dela pra você pôr na pedra. Muita ideia. Velho. E se antes de fazer isso, usar crescer em mim? Eu posso jogar uma pedra maior ainda. Fazer o quê? Usar crescer em mim. Porque aí meu afundo vai crescer junto com o seu jogo. Mas isso é relativo. Você pode aumentar a pedra também se quiser. Não, não, aumenta 8 vezes. Tá, eu faço 2 vezes a magia e aumenta 16. Na magia você acumula. Ah, acumula sim? Agora acumula. Mas, acumula? Quantos pontos de tem aí? 5. Acumula 5 vezes, negão. Tô. 40 vezes acumula. Se usar em mim, eu vou poder jogar. Vai dar o mesmo efeito, só acho que eu acho que o meu vai ficar bonito, cara. Ah, vai ficar a viadagem do caralho. É. Ah, fazer o quê? Não, pode ser também. É válida a ideia. Aumentar ele pra ser uma pedra maior. E eu posso jogar uma pedra maior. Tá, isso quer dizer que vai crescer o paninho também junto. Também. É. Cresce tudo que tá com ele. Cresce o equipamento junto. A pedra também. Aí não, eu já pego uma pedra grande, né? Não, aí você vê o Grial assim segurando um pedregulho maior que ele, assim. Vai, Top, faz crescer em mim. Tô segurando a pedra. Top, vai. Tô rodando. Vai. Idiota. Eu sou elfo, né, pô? Eu preciso de uma ajuda aí, porra. Não, é da hora, é da hora. É da hora a ideia de maior, pega uma pedra maior e cai. É. Sim, sim. E aí? Tá, só que tipo. Decide logo, vai aparecer um peixe pra comer vocês. Tem que ver se vai dar certo. Tá, então vai fazer o quê? Vai crescer assim. Inclusive, uma. Ah, dá uma amassada, despedaçar esse criatura, já era, fi. Quanto tempo dura a magia que você faz? Uma picadinha de peixe, velho. Bastante. Um minuto, acho. Um minuto é bastante. Não, porque senão depois a gente podia aproveitar o grande pra andar mais rápido pra sair daqui depois. Mas eu posso perguntar uma coisa? É. Vocês estão querendo destruir o portal. É. Mas vocês vão destruir as colunas ali, as colinhas. Exato. O portal é um vórtice mágico. Então os pedrinhos estão fazendo o quê lá? Só choque? Mano, você já jogou Minecraft, já fez portal pro inferno. Se você destruir um negocinho, o portal some. Não, é isso. Não? Como segundo assim? Segundo o Jeff, Minecraft é assim. D&D não? Não, talvez o bagulho. O Vortex é um enfeite, mano. O Vortex não. As colunas é um enfeite. Se fosse tão simples assim, o Tarrasque teria pisoteado destruído. É, realmente. É. Se você ver, era pro Tarrasque ter pisado nessas colunas. O Vortex tá fica. Fudendo, mano. Tá pouco se fudendo. Os peixes não são criaturas inteligentes. É que é antimatéria. Eu posso criar uma ilusão totalmente perfeita. Pode ter este portal. Aí o efeito que nem impacto das pedras é antimatéria. Isso, é que vai chover. O Toff, porque não tem mais. Isso você precisa manipular pedra do chão pra engolir uma bolinha, digamos. É 30 centímetros. Pra engolir, deixar ele submerso. É, pra engolir uma bolinha. Você esconde o portal embaixo da terra. Entendeu? A gente vai multiplicar vários espaços de antimatéria. Uhum. É uma boa ideia também, então. E se ao invés de a gente tentar destruir, a gente esconder ele de novo? É. Igual o Graham falou, abre uma fenda e deixa ele cair. Joga na tampa de novo. É que a ordem dele foi destruir. Ou a gente requer. Ele pediu pra fechar isso. Mais fácil fechar. Deus disse. Não, não, não. Vocês não vão ganhar mais presente. É, ele não falou pra destruir, ele falou fechar o portal. É verdade. Definitivamente. Bota uma pessoa pra dormir. Enterrar não é definitivamente. Bota uma pessoa pra dormir. Definitivamente. A gente percebeu que enterrar não é definitivamente. Cavar buraco no chão até o Murin consegue. Em GURPS tem regra pra isso. E é difícil ainda. Aí também já tá abusando de mim, né, mano? É que então, gente, a única coisa que você cavou lá atrás. Se destruir a lateral, não adianta. Não adianta nada fazer isso. Mas talvez não adianta. Eu achei que era um caranguejo atroz. Era só sangue da raça. Porque ele primeiro que falou pra isso, não. Com a senha. É que ele achou que era só por causa do impacto. Mas peraí, então tem dois Tarrasques. Esse Tarrasque é. Isso é bom. Não, mas a ponta é Rafa. A minha que questão reproduz é, sozinho. E a bordinha, vai alcançar o portal? Tava você grávida. Não, não adianta. Destruir a bordinha não, mas a antimatéria vai ele relar. Ele consegue se reproduzir sozinho, não sei o que, não lembro. Não, não tá rasca galado. A gente não vai ter certeza de nada quando a gente não quiser. Meia magia sequestra no livro, vê se eu consigo fazer isso. Você quer sequestrar o portal? Oh, vem cá, portal, não vou devolver mais, vou pedir resgate. Tô agradecendo, me vê tudo que você tem pra recuperar seu portal da sua casa. A porta da sua casa. Se você fizer a mansão bem em cima do portal. Porém, sai de perto, some. Não, não, não, mas um plano dentro de outro já era. Mas aquilo ali não é um plano, aquilo é só a porta. Faz a porta da mansão aí. Mas a gente faz a mansão pra onde fica. Se fosse assim, então a gente também. Talvez consiga, mas você não vai fechar o portal. Você vai sequestrar o portal. Invisível, né? Mas a gente pode tornar o terreno como se não tivesse nada nele. Mas ainda vai estar. Exatamente. Alguém pode passar acidentalmente ainda. Né? Ah, já pensou? O cara tá andando no bolinho. Deixa eu bater aqui! Pronto! O truque tá invisível. Talvez dê certo. Se enterrar fazendo isso, é mais viável. Mas o tio quer que destrói o negócio. Não, ele quer que feche. Como é que você fecha? Isso aí não é fechar. Fechar é você fazer não ter mano, mais. Eu quero é meter porrada e destruir essa bosta, mano. Aí você tá por de lodo, atravessa pra atingir uma outra coisa oceano. Que vocês podem fazer é trabalho de equipe, fazer todas as coisas que vocês estão fazendo, falando ao mesmo tempo. E se eu fizer um portal, em cima do portal, pra levar exatamente ali depois do portal, mas não dentro do portal. Tem um portal na mesma frase, eu fiquei confuso. Bugou. É que ele queria fazer, ó, aqui tá o portal, certo? Não, ele passa direto. Aí aqui atrás o portal tá normal, aqui na frente tá normal, só atravessando que vai pro grande oceano. Aí eu faço um outro portal em cima dele, que vai levar exatamente pra onde tem aqui atrás, sabe? É, passaria de perto. Se eu tivesse um show de mágica, tá ligado? Ai, portal do Pernalonga! Toca pano ali, fica o bagulho, você atravessa o bagulho. Você tá vendo aqui? Não tem nada, ó, o portal. Ô, o portal tá aqui. Ó, agora tá. Nossa, eu não tô abrindo o portal. Agora você joga o dado do lado atravessa. Tá aqui o portal. Os caras, nossa, que portal inútil. Ai, caramba. Aí sobre a doação, como você vai fazer o portal ficar permanente? Vocês me dão. Mínimo 3 por dia, né? Bom, sei lá, o que vocês vão fazer? Estão pensando. O tempo está passando. O Deus não está com pressa. Quero encerrar isso. Sim. Ele já fechou o lado interno? Vai explodir a cabeça de todos. Ele já fechou o lado interno? Não, tá esperando vocês fazerem alguma coisa lá fora. Vocês escutam uma voz ecoando dentro do portal. Vai logo, porra. Ok. Não. Vai crescer o Briel? Não, peraí, tentando lembrar de que filme que é que dois raios ao mesmo tempo fecham o portal. Ah, mas você sabe qual é o meu portal? Isso é Stargate. Não. Esse daí é lá do Caça-Fantasma. Caça-Fantasma, tá certo. Os dois raios fechando o portal. Um de fora, outro de dentro. Cruzem os raios. Então tá, entra lá. É, cruzem os raios. Só falar pro... Vão cruzar os raios. Vão cruzar os raios e fechar o portal. Cruza os raios, cruza os raios. Eu tenho meu raio. Mas é o que a gente vai fazer. Ó, o grande oceano vai fechar de dentro, a gente vai fechar de fora. É, eu vou cruzar, eu já tenho meu raio, você tem seu raio. Pera, não tenho raio. Não, você dá energia vital. Tem, é 3 metros. Mentirão e meio. Você não pegou a reação, tá me ouvindo a gente falar. Ele tá valendo. Eu tô tentando ver magia se der ajuda. Ele tá falando de... Você gosta de caça-fantasmas, cruzar os raios pra fechar o portal. Eu já tenho meu raio, você tem seu raio? Campo de magia funciona? Eu tenho campo de magia. Talvez. É isso que eu tô falando, gente. Ele não vai falar assim, ah, isso vai dar certo, faz aí. Só faz. É, ele vai falar como vai fazer, se deu ou não é consequência. Então o que a gente vai fazer? Sejam criativos. Vamos tentar o que tem pra tentar. Épicos, mano. Usem todos os recursos que vocês têm. Pera. Inclusive fichinhas. A gente vai e volta assim no portal e lá, off. E vocês serão bem recompensados. É que tipo, agora eu tenho acesso a todas as magias do jogo. Com o desejo. Sim. Então, eu acho melhor a gente criar uma magia que dama não volte. E destruir essa merda. Se é pra usar desejo pra usar outras magias, eu desejo pra fechar essa porra. É que desejo pra usar outras magias é de graça. Ah, para de frescura. É. Não tem nenhum malefício. Ou a gente pode usar, não sei se tem alguma coisa equivalente, uma magia essa, usar mas fazer tipo uma exclamação de atento. Oitavo ou menor. Por isso que eu tô meio das magias de mago de 7 minutos, exclamação de Atena. Muito interessante. Entendi. Poder equivalente à exclamação de Atena pra fechar esse portal. Sim. Isso é uma boa. Agora, como fazer isso é questão de pegar alguma... bola de fogo, mais ou menos, e condensar, tipo, não com fogo, mas sim com nossas energias vitais. A gente já e tem a bola. E aumentar nela. A gente já tem a bola pode ali. Pode pegar as bolas dela. Ah. Que isso? Opa! Só tem uma, negão. Ficou louco? Não, tô falando a bola do da esfera de gravidade lá de... Só que eu vou precisar do ponteiro pra fazer ela, tá? O Paulo vai ter que usar todos os ponteiros. Nossa, o ponto de magia é o jogador, você viu? Gastem os pontos heróicos, vocês vão ganhar mais depois. Eu acho, mas... Mas porque... façam um negócio épico. O show off mais da hora. Assim, é porque eu ainda não tenho nível pra usar isso aqui. Nossa, e aí, o que vocês vão fazer? 3, 2, 1. Valeu. Dá sua morte. Ou também. Ajuda, ajuda. Eu falei, meu raio já se daria certo. Tipo, é minha magia mais forte. Se o negócio quer seria dizer, mais assim, tipo, fazer que nem a cena dos caras jogando as duas exclamações de Atena pro espaço. Os cavaleiros do Zodíaco. Concentrando o cosmo pra mandar as exclamações de Atena pro espaço. No cosmo, esse é o ponto. Fuder tudo o santuário. Vai, mano, cada um dá 5 pontos de exaustão pra mim aí. É nóis. Sabe que essa cena não tem. Pode ser atraso, uma hoje? Não tem, só tem no anime. Agora. No mangá é só o Shiryu só. O mangá é uma bosta. Mangá é só o Shiryu, velho. Eu falo, como um cavaleiro consegue mandar duas exclamações de Atena pro espaço, velho? Sabe por quê? Tem um cara chamado roteirista, que vai ser assim. Bom, eu vou dar minha parte. Eu vou fazer um Lotus da Morte com 5 níveis de exaustão. Tá, na verdade a gente pode tentar fazer o quê? Com todos os meus pontos de quê? Eu não tenho magia, eu tenho que guardar magia. Você conseguiria saber se você vai mandar condensar isso no portal ou se vai combinar com o poder de alguma outra pessoa? Sim, não, eu já falei, eu já tô dando o start. Ok. Tá ligado? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer. Leon, como seria a top falando isso? Pessoal, o grande oceano falou que devíamos concentrar nossa energia pra destruir esse portal, certo? Certo. Bom, ele falou pra que focássemos nossa energia mais forte, mais poderosa. Por enquanto, minha energia mais poderosa é minha energia de Ki. Se vocês puderem me ajudar de alguma forma, ou tiverem alguma coisa equivalente a isso, e acompanharem meu raio... Igual a gente fez com a... Alexia? Isso, com a Alexia. Quando o Griel tirou a flecha, no momento exato. Faz de conta que aquele portal é só uma muralha de energia. E vamos destruir ela. Ok, seus punhos terão anti-magia. Mas aí, como que eu vou soltar meu poder? Lotus da Morte! Pera, não saiu. O portal foi destruído? Não. O que você pode fazer é ter a sua anti-magia, neutralizar de alguma forma esse portal, pra que ele não volte. Não posso repelir alguma magia. Não posso repelir. Colocar o campo anti-magia, em vez dela... Tipo, na magia dela. A magia dela vai ter uma camada de antimagia. A magia dela não vai ter efeito. Isso é uma Lotus da Morte de antimagia. É. Mas não tem efeito. A antimagia cancela portais. Cancela qualquer coisa. Cancela tudo. Que mais? Sério, você consegue fazer aquela esfera... É. Dá mais um ponto. Que você fez naquele cara lá, aquele maluco. Que a gente queria matar? É. Sim, eu vou dar o poder do vácuo. Você pode colocar... Então o vácuo lá. O Celery vai fazer isso. Uma Lotus da Morte... Fazer o que você não... Eu vou torcer pra você. Amor, eu acho que aquele espírito de vingança ia cair bem agora, hein? Ó, vai ser uma Lotus da Morte de anti-magia e antimatéria. Pode ajudar. Eu tenho bênção. Nossa, ele vai criar um buraco lá. Vai criar um buraco negro. Ele vai criar um buraco negro. É, 1d4 a mais de... De ataque. Tá, agora você... Se eu subir pra quinto nível, isso homem. Não. Tá, agora lê o espírito da vingança, que você assume a forma de um anjo de 20 metros de altura. E vê isso em jogo. Não tem 20 metros de altura. Tem. Tem só 18, tá? Tem. Tem. Pronto. Põe uma pistinha pra mim pra ele. Só aumenta 10 metros, bichinho. Eu tenho meu próprio Gundam, velho. Olha que louco. Minha própria unidade Eva. Aí, ó. Deslocamento de 18 metros. É a Eva Zero Lisbeth. Zero Lisbeth. Zero Lilith. Mas com o ponto heróico você aumenta ele 50 mil vezes, filho. Então vai, Di. Se você vai usar um ponto heróico... Por que você quer? Eu sou mal. Eu vou usar um ponto heróico. Ah, tô colocando aqui já os pontinhos que a gente vai usar. Ah. Não, aqui. Esse aqui foi o que... Eu não sei o que tá aqui. Então, aumenta a altura. Aumenta? Nossa, aumenta. Que aí eu pensei, você vai usar... Fica normal. Tudo bem, não importa. É show off, mano. Ela assume a forma de um anjo e vai se avolumando enquanto o poder vai crescendo. Pronto. Gente, a Lost da Morte, ela vai explodir. E se a gente não concentrar toda nessa energia... Vai espalhar a antimagia. Pera, ela vai explodir, vai ficar condensada. Em vez de você fazer a Lotus da Morte... Entendeu? Você não concentra o seu poder. Você foi assim que terminou. Em vez de a gente fazer o negócio, a Elizabeth faz o espírito de vingança, a negócio de vingança dela. E a gente concentra toda a nossa energia... Na espada dela. Pode ser também. Com ela 20 metros de altura. Pode ser. E a gente, você concentra tipo poder equivalente à sua Lotus da Morte, eu concentro na Fêmea Vital. Eu tô falando só de show off. É show off, mano, gente. Meu Deus. É uma porra, não é show off. Você tem uma espada? Eu tenho uma espada. Não. A sua não. Você destrói o portal. Mas a minha espada, ele é fraca. Então, a minha é forte. Uma espada é. Não é uma espada. É um mongol. É, ela não tem espada. Não é uma espada. Tá, mas imagina um mongol com praticamente quase 20 metros. Jeff, 20 metros. Eu tô em posição de ou 10 metros, que ele vai crescer também proporcional ao de você. Ok. Foda-se o tamanho dos bagulho, mano. É show off. Você não vai usar lotos, amor? É que você... Sim, mas nós vamos ter que usar tudo, né? Mas não tem como, você tem que fazer duas magias, então eu mudei minha ação. É porque o crescer tem que ser seu, só você tem que crescer. Entendeu? Se você faz a lotos... Não, eu faço antes. Pode fazer antes. A lotos é a parte... Então, pronto, tem que dar o crescer no espírito aí, nela, aí, mano. Ela faz o espírito de vingança, crescer na Lisbeth. Mas não, faz a lotos e fazer outra ação. Você que sabe. É que ela vai colocar o negócio. Gente, acho que o bagulho vai dar mais da hora, mano. Vai ficar mais louco, mano. Show off, mano. Eu vou usar agora, hein? Hein? Show off que eu falei, vai ficar mais da hora. Você usa o crescer ele chega pra Glória assim, Glória. Pode ser. Vou usar. É espírito de engano. Não, mas é item. É você que pode pôr a que habilidade é de alguém. O aumentar é item. Então eu te forneço não, pessoa. A magia. Tem que aumentar a pessoa. Você usa, então ainda tem a minha ação. Tá, mas ela não vira tipo um avatar? Coisa. Sim, ela assume a forma de um... Vamos, gente, foco. Vocês vão fazer. Vai, dá nada, um ponto herói que você pode usar a pessoa. Posso dar uma dica? Não. Pensa na coisa mais foda que vocês podem fazer nesse momento. E façam. Sim, a coisa mais foda que eu já pensei. É, anti-magia de flor de não, eu já falei, a coisa mais foda. A Lisbeth assumindo a forma de um anjo vingativo e saindo dela um poder foda, tipo... É o que eu tô falando, tá ligado? Mano. A gente aumenta ela assume a forma, a gente transfere com a corrente do mano, tempo tem toda a nossa energia e a Lotus sai do peito dela. Tudo isso, mano. Tipo um Megazord, tá ligado? Entendi. E aí, o que, que vocês fizeram? Olha o bagulho da lágrima, não tem a lágrima de Valkyria? É, tipo... Não. Não tem. Não, mas a lágrima do Deus. Mas a gente tem as lágrimas do Grande Oceano. Não são lágrimas, são gotas. Então, a gente absorveu. Gotas de lágrimas. Não, ela tá, tipo, não tá pra dentro. Ok, o que vocês vão fazer, então? Eu voto pela Svith ficar grande e eu sair também, lotes dela. Eu também, legal. Então também é uma boa. A gente vai fazer todos os poderes ser, saírem a minha ação vai ser caso errado. Caso errado. Porque, na verdade, eu tô fornecendo a magia pro Theon usar, né? Através das correntes. Certo. Eu sou o intermediador aqui. Aí, tipo, a hora que o bagulho acertar, o Rafa ele vai fazer um campo de magia. Que na verdade vai ser como se fosse uma espécie de cúpula. Pra não evitar que o bagulho exploda. E a Tata vai fazer o vácuo pra puxar tudo isso pra sumir. Entendeu? Ok, Lotus da Morte com esfera. Antimatéria. Com antimagia. Na Lisbeth. A antimagia fornecida por ele, o Theo vai fazer o quê? Vai canalizar a energia pelas correntes. Ele vai gastar a minha magia. Ok. Eu ainda tenho uma ação. Eu posso, na verdade, ele pode usar a força vital dele pra canalizar todas as nossas... telemarketing. Okay. Porque eu passo minha força vital pela corrente pra ela. E o Murin passar a energia vital e o Griel? Beleza, agora vem aqui. Pensando com o quê? Eu tô ali rezando pra Glory. E eu tô canalizando toda a energia que eu posso de Glory. E eu vou me visualizar como um avatar de Glory. Quando eu se transformar no anjo vingativo, eu vou... me concentrar o máximo possível pra passar essa imagem de Glória envolvendo ela. E eu vou passar toda essa... Nossa, mano, que eu não tenho os guardiões. Poder que eu tenho de Glória pra ela, usando inclusive a sorte de Glória. Ia ser o Megazord. Ela é um negativo ela. Mano, eu não tenho meus guardiões, eu tenho, senão eu pedi pra eles passarem energia então. Também, mano. E eu vou gastar dois sorte, tá bom? Dois sorte pra usar os poderes dela aí. Se sobrar. Acho que ele quer mais. Tá. Quer mais. Tipo, já, pra ela ficar aparecendo o espírito vingativo da Avatar de Glória. Não, então deixa quieto, não quero mais. Certo. Então, posso jogar isso em um? Então façamos assim, Ciel, você vai fazer aquele negócio aí, não se consegue? Claro. Eu tava pensando, e se a gente de alguma forma colocasse em algum bastão muito grande? Tô jogando pra você, amor, presta atenção. Bastão? Se a gente precisasse de um bastão, alguma coisa muito grande pra poder derrubar esses pilares. Eu posso emprestar minha massa pra ela. Pode ser, você consegue, Lisbeth? A gente confia na sua força. Consigo, tá, a gente vai fazer o seguinte então, vamos tentar aumentar você e fazer com que a sua massa também cresça e você derrube esses pilares, tudo bem? Tudo bem. Mas precisaria também de poder puro pra isso. Não, pode deixar, o poder eu vou transferir ele. Então, você consegue manipular essas correntes até qual o limite dessa corrente? Você consegue transferir energia pura por ela? Sim, eu tô transferindo a minha energia pura. Ok, Elizabeth, eu vou transferir toda a minha energia pra você então. Tome, não desperdice. Eu acho que isso pode te ajudar. Da magia. Eu não tô vendo mais nada, você me deu o campo de magia. Campo de magia, não antivisão, caralho. Vai, continua. Eu não tinha antivisão, não adianta. Eu só estiquei minha mão. E aí, tipo, você quer é campo de magia? Ah, é mais bolo aqui. Ah, não, Eu acho que os portais são feitos de magia. Quem sabe? Sim. E cancela o portal junto com o poder puro. Embutido no, na massa dele. Gente, que confuso. Sim, vai. Lisbeth, Celine, qual a distância você assume que seja suficiente pra uma explosão, talvez, uma possível explosão não atingir a gente? Quanto que é? A distância. Você acha que uma explosão quase atômica não atingir a gente? Você consegue atacar? Até onde meu coração permitir. Nossa! Então, coração zude! Você vai ganhar XP. 300 metros? Caralho, Gui, por isso que não falou 50, tá bom, mano. Você falou o máximo que meu coração consegue atingir, tá bom. Ah, mas porra, véio. Tá bom, vai 300 metros. Tá, mas eu não tô vendo ali agora. Mas pera, você vê também essa detalhe? Ah, é na sábia. Tá vendo sim, é enorme. Ah, não, tá vendo. Tudo bem, então. Prepare-se, Lisbeth. Você vai ter que suportar toda essa energia. Theo, concentre-se na corrente. No céu, tem pão. Ligue a gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus. É 220. Murray, você está disposto também a... Vai levar a dar sua energia ao máximo? Estou. Alevandra, acho que isso vai ser suficiente? Você não vai? Já disse. Minha vida está em suas mãos. Tudo bem. Então agora seja nosso Fácil. Oitavo membro da Esperança. Fácil. A Toph começa a gesticular. Reúne a energia. Através das correntes, o Serim passa pro Theon a energia mágica. E através das correntes, o Theon transfere aquilo para a energia, para aquela esfera de energia que a Toph está criando. A Ciri, ela se concentra, junta as mãos ali junto com a Toph, começa a gesticular junto com ela. Ela tá? E aí muda o padrão de gestos que as duas estão fazendo ali e começa a criar uma esfera caótica e negra que vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. E aí o Moon vai passando o poder dele. E aí vocês veem a Lisbeth abaixada, os olhos fechados, orando pra Valkyra, implorando, pedindo o poder dela, canalizando o poder dela, e vocês veem a Lisbeth crescendo, aumentando o tamanho dela, ela se transfigurando, se tornando... Tô indo embora, tchau. Tá. Se tornando como se fosse a própria Valkyra diante de vocês. Oh, tá pelado, tá pelado. Tá pelado. Ô, amor, dei a deixa pra você falar que você podia fazer uma coisa melhor, se transformar num anjo, cara. Alô? Ô, amor, eu te dei a deixa, amor. Ela vai se transformar num elfo. Não. Amor, se transforma num anjo. Hã? Num anjo! Um anjo é elfo. Não, não, não, não. Não tira o elfo, sou um anjo. Lisbeth se transforma no próprio avatar de Valkyria. Com asas douradas. Uma aura dourada ao redor dela que vai tirando de vocês qualquer dúvida, qualquer temor que vocês tenham. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo até ficar com 20 metros de altura. Foi? Foi todos. Tá tudo isso aqui. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau, vamos com Deus. E aí vocês veem aquela esfera de energia criada pela Toph, pelo Theo, pelo Celerim e pela Ciere. Aumentando de tamanho e se tornando aquela esfera negra, pulsante, como se ela fosse explodir. Aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. Aí o Murray vem, se junta a vocês. E juntam ali aquele monte de mãos ali gesticulando, fazendo a esfera crescer. E aí a esfera, ela aparece, conforme ela expande de tamanho, ela parece assumir o formato de um rosto, de uma carranca. Ora de um urso, ora de um lobo. Hora de um lobisomem, conforme ela vai crescendo, aumentando de tamanho. Então, junta-se a vocês, a Alevandra, ela põe a mão sobre a esfera, e a esfera ganha ainda mais tamanho, e torna-se ainda mais negra. Os minotauros também. Ainda mais negra. Os minotauros vêm... Não, os minotauros não, eles ficam só observando ali. E a distância, com medo. Eles não são os espiões, na verdade. E aí a Lisbeth, ela gigantesca, naquela forma de avatar da vingança, ela girando o mangual ou a massa? A massa. A massa, emprestada pelo Murray, girando a massa, apontando ela na direção do portal. Né? E aí vocês veem o Griel que estava lá sentado em posição de lótus, ele se levanta. E quando o Griel se levanta, o próprio Griel assume a forma do avatar de Glórien. E ele fica tão grande quanto a Lisbeth. E ele vai em direção a Lisbeth. E é como se os dois se fundissem. Que inveja não faz, né? É como se os dois se fundissem e se transformassem numa única forma. Como se dois deuses tivessem se combinado para criar um efeito devastador. E aí quando vocês terminam de produzir aquela esfera que vai crescendo, ficando tão grande, tão grande, tão grande, quanto a cabeça de um dragão gigantesco, vocês se concentram no Theon, nas correntes dele. E aquela esfera de energia, ela vai se reduzindo, sendo absorvida pelas correntes. As correntes, elas se entrelaçam, se trançam todas e conduzem por um único caminho em direção ao avatar Lisbeth Griel, aquela energia destrutiva. E a Lisbeth girando, a massa, ela vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. E aquela esfera de antimatéria, de antimagia e de energia pura se transforma na esfera da massa. Uma bola gigantesca. Uma bola que é 5 ou 6 vezes maior do que o tamanho do avatar que está diante de vocês. Girando a massa com tudo. E o avatar gira aquela massa, aponta na direção do portal e arremessa a massa. Aquela remessa fala pro oceano. Errou. A massa, ela se choca com tudo contra o portal. E uma grande explosão se forma. Por uma fração de segundo, vocês ficam todos ofuscados, todos cegos. E aí vocês olham e veem aquela massa gigantesca chocando-se contra o portal. Um empurrando o outro. Mas o portal não cede. A massa, ela tá segura nas mãos do avatar por uma corrente que tá ligada a todos vocês. E a massa, ela tenta empurrar o portal, mas o portal resiste a ela. E a massa, ela não consegue. O que vocês fazem? Eu dou exaustão. Exaustão? Quando o Theon, ele vai e se concentra, passando toda a energia vital dele, vocês veem a massa, ela empurrando o portal, quase que vencendo o portal. Então o portal, ele consegue resistir, segurar a massa ainda. Eu dou meus 5 pontos de exaustão. Todos juntos? Todos juntos, então vamos dar mais exaustões. E aí você, quando você fala isso, você sente duas mãos vigorosas pousando sobre seus dois ombros. Tá ferrado, vai aguentar deitorinho. Bora. Olha! Só. Tá! Segura as correntes do Theon. Eu só não posso dar mais exaustão as minhas. Não, foi. Deixa que eu dou. Não podia nem, mano. Já que você tá aí apelando. Água. Que aparecia já. Tem aí oxigênio, né? Na água. H2O. Que aparecer já. Eu não posso usar o Control Wings pra dar um bust aí? Controlar o oxigênio em cada molécula de água? Você usou. Beleza. Você usou. E aí vocês veem, vocês se concentram na corrente, passando a energia vital de vocês pelas correntes. Pro avatar, em direção à massa, o portal, ele vai cedendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco e... Que o portal se reduza. E... eu quero usar a minha força. Eu vou usar 3 exaustões. Exaustão também? Bom, todo mundo dizendo. Dando exaustão? Não. Ah, já eu dei 5 de exaustão já pra dar mais força de vida. Eu dei 3 exaustão. Eu desejo que esse portal se reduza. Eu gostaria de dar uma exaustão, mas se precisar de dar mais, eu não. A gente vai usar, praticamente a gente vai ficar com um nível de. Sobrando de exaustão. A gente vai usar até ficar com. E aí vocês veem o Selene invocando um nome que vocês não conhecem, que vocês nunca ouviram. E vocês veem pouco a pouco o portal ameaçando reduzir de tamanho. Mas certo? Ele não vem. Vocês veem a Lisbeth canalizando a energia vital dela. E aí vocês veem de repente um turbilhão surgindo ao redor do enorme avatar indo pela corrente em direção à massa. Isso vai fazendo uma pressão extremamente grande no portal. Ele começa a reduzir. E a massa finalmente derrota o portal. Uma grande explosão se faz no fundo do mar. Vocês todos são arremessados para trás. Isso que ainda falei 300 metros. Se você estivesse do lado. Vocês todos são arremessados para trás. Eu já ia para a cidade. Ficando todos vocês extremamente exaustos. O poder de sugada de vocês para conseguir fechar esse portal foi tamanho, tamanho, que vocês todos caem ao chão. O Avatar se separa, Griel e Lisbeth, volta à forma original, ao tamanho original, e é arremessada junto com vocês. A massa do Murri desaparece para todo sempre, junto com o portal que levava ao reino do Grande Oceano. Continua um pirulito. Vocês são arremessados, caem para trás, e vocês sentem que o portal, ele tenta voltar a se abrir. E vocês sentem suas energias sendo drenadas e o portal desaparecendo de vez. O portal some. Vocês todos estão caídos no chão. Conjurou Calhadra Nokia, né? Wish. É, se o Wish. Não precisa rolar o um negócio do Wish. Não, porque eu usei Reduce. Aqui. Pra usar uma magia. Não precisa, mesmo que tivesse usado outra coisa, não precisaria. Ah, devia ter usado. É, agora eu vou. Ele usou outra coisa. Porque mesmo, é pouco mesmo se fosse um efeito não magia. Vocês todos caem ao chão. Extremamente exaustos. Tá? Vocês caem, estão todos próximos ali uns dos outros. Um cansaço estarrecedor toma conta de todos vocês. Até de vocês, Celerinho. Tá? Vocês tentam se levantar e estão extremamente enfraquecidos. Muito, muito, muito enfraquecidos mesmo. Que foi isso? Não, o cara ficou tão animado por ter ganhado um ponto de alfândega. Vocês tentam se levantar, mas o cansaço que se abate sobre vocês é tamanho e vocês não conseguem. Um de vocês tenta fazer isso por formas mágicas. Sei lá, quem tentaria isso? Seria por meios mágicos. Eu? Eu tenho uma pedrinha, eu consigo voar. Usando o quê? Que pedra aí? Tá incrustado na pele. Certo. Quando você tenta canalizar um poder mágico pra se levantar, pra voar, você percebe que você não consegue. Todo o seu poder mágico foi drenado também. O de todos vocês foi drenado. Nós temos um grande problema. Junto com os seus 5 níveis de exaustão e com todos menos um dos seus pontos de vida. O louco! Isso todo mundo? Todo mundo. Menos um. A gente tá com 1 de vida. Todo mundo com 5 de exaustão e 1 de vida. Ainda bem que eu não morro. Fugiu um bobo. Dá pra recuperar tudo se for ver, mano. É, dá pra recuperar tudo. 5 de exaustão, 1 de vida. E 100 slots. Ah, 100 slots? 100 slots. Ah, isso aqui é meu. 100 slots. Vamos dormir, gente? Pai, joga mais dois aí, mano, pra mais gente, alguma véio, coisa. Tipo, se dá mais 100. Um aí pra eu sem a massa, sem a arma. Jeff, 100 slots? Posso recuperar 100, um? 100, 100, 100. Posso recuperar 100. Um? 100. Mas a gente acabou de destruir o portal do Grande Oceano, só. Não. Não pode recuperar slots. Tá negociando aí. Nem que. Hoje tá faltando. Vocês estão lá. Vou recuperar minha massa. Vocês estão lá tentando se levantar, extremamente fracos. Oh, pronto. Enfraquecidos. Vou recuperar minha massa. Naquele limiar, quase desmaiando de exaustão, de fadiga. Tá? Mas minha fé ainda está de pé. A sua fé é a única coisa que permanece em pé. Fé em quem? Fé em quem? Vamos ver se ela perdurará. E vocês estão tentando se levantar quando vocês escutam. Tá, Guentes. Próximo a vocês. A gente vai ser capturado, quer ver? Quando o Celerim fala, Sargens, e vocês tentam olhar, a única coisa que vocês veem é uma mancha verde. Tá fudido. Foi capturado. Uma galera de uma mancha verde vindo pra cima de vocês. E uma escuridão que segue ao golpe que vocês recebem e tira consciência de cada um de vocês. Esse grande oceano traiu nós, velho. Armou pra nós, esse grande oceano, mano. Ele viu coisa vindo, ficou quietinho, falou, não vou falar nada. Gente, deixa os caras, hein? Falou assim, ó, vamos deixar esses caras usar todos os poderes pra não ter como lutar e depois vai lá capturar o cara. Jeff, o grande oceano passou pra eles, mano. Eu lembro do colar não vou matar não. Qual colar? Aí, ó, tá vendo de onde vem a traição? Ele tá dentro do seu corpo. Ah, tá, ele faz parte de você. Esse colar é show. Você agora pode beber que não vai se focar nunca. Vocês todos são colocados inconscientes e carregados pelo Sol Again. Só assim também vamos pegar. Enquanto vocês estão desacordados, vocês são transportados. Eu tô dizendo tudo com você. Volta e meia, depois de algum tempo, sabe-se lá quanto. Fica quieto, caralho. Depois de algum tempo, vocês não sabem quanto, vocês começam a despertar e são abatidos novamente. Diversas vezes isso se repete. Enquanto isso acontece, nesses momentos raros de despertar, vocês percebem que vocês estão sendo transportados em direção a uma imensa cidade fortificada. Vocês veem exércitos com incontáveis Salwagen e Merrows marchando lado a lado. Muitos deles com os seus corpos corrompidos, com aqueles símbolos como se fossem tribais estranhos causados pela corrupção do sangue negro. Gente, chamei de tubarões ali pela redondeza? Vocês veem diversos tubarões corrompidos. Olha só, malandrão, nesta, eu vou roubar um pão daqui, tá? Vocês veem diversos tubarões corrompidos, muitos daqueles com as seis garrinhas, e vocês veem alguns com as seis patinhas e duas garras de tarrasca de três dedos pra frente. E esse completado? Cobertos de escamas marrons poderosas. Esse já tá... Vocês vão no caminho em direção a essa cidade fortificada. Vocês passam diante de um enorme lago submarino. Um lago de sangue negro. Um lago de sangue negro que vocês passam. E quando vocês conseguem esse rápido recobrar de consciência antes de um novo golpe, vocês conseguem divisar os portões dessa cidade. Portões não, né? Uma muralha delimitando essa cidade, porque não faz sentido você ter portões no fundo do mar, né? Mas quando vocês conseguem divisar as muralhas dessa cidade, uma enorme cidade fortificada, feita no meio dos corais, tá? Que está diante de vocês, vocês notam uma estrutura enorme no centro dessa cidade. Talvez o centro de poder dessa cidade. Essa estrutura, ela tem uma forma curvada, que se afunila como se fosse um dente gigantesco. Nesse dente foi construída uma enorme torre, o centro de poder dessa cidade de Salwagen. O dente não tá de brincadeira. Centro de poder. Nossa, mano. Essa mulher é... Daí que ela tira o sangue do tarrasque. Uma torre feita de uma das, dos espinhos ósseos do tarrasque. Quem tirou os brinquedos? Eu sei, o gigante. Clack! Não, ele trocou de pele, né? Uma torre construída através de um pedaço, pelo pedaço de um corpo, do corpo de um tarrasque. Dessa torre emana uma aura que vocês conseguem sentir de maldade, de pavor. E é pra esse local que vocês rumam. É pra lá que vocês percebem que estão indo, antes de vocês receberem um novo golpe e perderem a consciência novamente. Não dá pra tentar não mostrar que tá acordado? Não. Eles batem em vocês de tempos em tempos. Corre, Dorvarbo! Ela tá na área. Corre, Dorvarbo! Você quer tentar fingir em algum momento? Eu também quero. Todo mundo isso vai querer, né? Ok, todo mundo que quer tentar fingir que tá acordado, que tá desmaiado, jogue um Deception, por favor. Acho melhor não, porque tem menos um. Pra não apanhar mais, eu quero só aceitar e desmaiar mesmo. Só ficar desmaiado? Ok. Vamos ficar tomando a cabeça, vamos ficar com os olhos fechados, dormindo. Ó, eu vou castar minha inspiração pra jogar normal, tá? Tô dormindo. Ok, então vamos lá. Ah, é verdade, é. 30. Nossa, você jogou uma desvantagem? Falho. Eu usei inspiração. Ah. Ah, agora todo mundo usa inspiração, okay, né? Ok, gastaram as inspirações. Quanto deu o seu, Siri? 11. Tô sem item, esqueci. Vai ser prudente a gente não desmaiar ou... Só vai ter isso, informação a mais. Vai ter informação a mais. Pra quem vê ou não? Hã? Pra quem vê ou não? Pra quem vê, pra quem tá olhando. Ah, então pra mim não faz diferença. Eu quero ver tudo. Não, porque... Você passou? Porque ela não enxerga, né? Eu não quero fingir desmaiado, eu quero ver mesmo. Como é que eles... Tá, eles vão te bater no de tempo. Toda vez que você acorda, eles te desmaiam de novo. Vocês acham que você não tá desmaiado, fingir que tá desmaiado. Ô, Jeff, ficar acordado fingindo é permitido. Eu não sei se o meu quer me dar mais e vocês todos, menos o Theon, podem ficar acordados fingindo? Eu não sei se o meu poder influenciaria nessas horas. O quê? Porque eu não posso ter porque eu não, dizer, eu não posso morrer. Você não pode morrer, não fica consciente. Não, fica a zero, chega a zero. Você volta a um, ele desmaia. 0-1, desmaia. 0-1, tudo bem, desmaia. Vai, ficar fazendo tá, e se eu chegar em você, se tiver com 200 pontos de vida, eu der um mata-leão e asfixiar você, você vai desmaiar por falta de oxigênio. Mas você vai estar com seus 200 PV de boa. É legal que assim, os caras me dão uma porra de cabelo no Mulher 3, né? Ainda maior. Não, não. Dá esses pontos de volta. Eu fico dormindo. Eu não quero fingir não porra quer? Não, porque. Quem mais quer ficar acordado que não passa um teste? Eu não faço questão. Eu não faço teste, mas eu quero. Se ele passou. Não vou gastar um ponto heróico. Se ele passou forçando, aqui. Quer também? Passei. Então dá aí. Não. Ah, dá um ponto heróico pra ele. 17. Ele tira quanto? Não sei, joga aí. Você tem um crítico, não esquece. É enganação, né? Todo mundo tem um crítico, nós vamos usar 16 na passada. Passa? Pode usar esse crítico. Sim, você tem um crítico se você quiser. Só que você joga com desvantagem. Não, 16, você tem um crítico, você tem um 20 já. 16? É. Você vai fingir também? Ah, semana passada a gente Deception? Jogou com desvantagem? Eu usei o. Ah, eu tava. Usou inspiração também? Inspiração pra cancelar. Passa, 16 passa. Não, eu não sei se funciona na desvantagem. Dois. Então eu preciso usar com a comunhão com a natureza. Usar comunhão com a natureza. Fala que eu pra tenho, quê? Mas eu tenho que fazer ritual, mano. Não... Mas a gente não tem magia. Tu não tem magia. É, sim, não é magia, é habilidade. Hã? Eu poderia, mas eu tenho que fazer passa. Um ritual só. Ok. Vocês quatro permanecem acordados, fingindo que estão dormindo, sem que o sol alguém perceba. Você tenta sentir a natureza ao seu redor. Não há natureza. Não. Tudo que está ali é antinatural. Okay. Vocês são, se vêm sendo carregados, cidade adentro, passando pelas tropas dos inimigos, pelas tropas aberrantes. E vocês são, conduzidos para dentro da torre. Dentro da torre vocês são colocados. Antes de vocês serem, vocês estão presos a grilhões, e antes de vocês serem colocados dentro de uma cela, vocês recebem novos golpes, apesar de estarem fingindo. Vocês sabem todo o caminho até a cela. Dali também em diante, whatever. Tá, vocês sabem todo o caminho até a cela. Vocês recebem, todo mundo, o grupo inteiro, recebem pancada de novo na cabeça para desmaiar, vocês perdem a consciência. Antes de serem colocados dentro da cela. A gente vai ser modificado, vamos implantar. Vocês acordam. De novo, não. Vocês todos acordam. Sabe-se lá quanto tempo. Vocês supõem que horas depois. Vocês acordam atordoados, exaustos, acorrentados, com os braços e pernas afastados à parede. Uma parede feita de coral extremamente resistente. Vocês todos estão presos, sem qualquer item que vocês possuírem. Não tem roupa. Telefone. Eu não sem roupas. Agora vem a questão, minha questão. Sem roupas, vocês. Meus colares eles deixaram? Os colares também não estão com você. Só o colar de contas. De contas. Porque o Neron não deixa. É o único. Esse colar de contas agarrado aos dentes do Mur. Na boca do Mur. Tá bom. Todo o resto foi tirado de vocês. Dignidade. Inclusive um de vocês. Tá tão pelado. Vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 despertam horas depois na cela. E não vem sinal do Theon. Mas vocês não despertam tranquilamente, suavemente, naturalmente. Vocês despertam ouvindo gritos que ecoam dos andares acima da torre. Gritos do Theon. Eu acho que tá sendo torturado. Theon. Seu universo, nesse momento, é apenas dor, desespero, uma dor como você nunca sentiu em toda a sua vida. A sensação que você tem é que alguém enfia a mão por dentro do seu braço e começa a puxar todas as suas veias para fora do seu corpo. É como se alguém pegasse assim as suas unhas, puxassem elas e fossem arrancando a sua pele inteira do seu corpo. É como se alguém pegasse um por um seus dentes e fosse quebrando em pequenos pedacinhos antes de arrancá-los. Você sente uma dor que você não imaginaria que fosse possível existir. Uma dor horrível invade o seu corpo, ao mesmo tempo em que os sons profanos de uma conjuração é feita ao seu redor. Nesse inteirinho, você não sente sequer as suas correntes, Theon. Você só ouve essa conjuração profana feita, sendo feita próxima de você. E aí você sente essa dor inconcebível, E você sente algo penetrando em você. Algo frio, pegajoso, denso e gosmento. A dor, ela se multiplica umas 100 vezes com isso. Você não consegue compreender como você está ainda consciente com toda essa dor. Quando a conjuração termina, a dor começa a diminuir. Você finalmente abre seus olhos e enxerga a câmara em que você está. Opa! Curou! Curou! Theon, você acorda e enxerga a câmara em que você está. E, Theon, você também acorda e enxerga a câmara em que você está. Meu! Tá com duas cabeças. Aê, Demogorgon! Fim de jogo. Meu Deus do céu. Fim de jogo. Ou você tá com olho na nuca. Mano, agora, né? Agora você chama pra caralho. Eu sou teu olho. Ou ele tá com o Zael também. Ou ele virou camaleão. Zael fica. Você olha ao redor. Você tá dentro daquele chifre. Numa câmara. Daquele chifre horrível. Próximo de você, Théo, está uma bruxa horrenda. Uma das coisas mais horríveis que você já viu. Deformada, distorcida, corrompida também pelo mesmo sangue que agora corre em suas veias. Ou você enxerga. Você olha ao redor, ainda sem entender. Ainda sem entender como você está enxergando. Da onde veio aquela dor? Pra onde ela foi? O que é isso? Tá no seu sangue, nas suas veias. Quem é aquela bruxa? Você olha ao redor, tentando entender onde você está. E aí você olha e vê que você está numa câmara. E parece a câmara uma sala de um trono. Pois nela existe um trono realmente feito de coral negro, corrompido, distorcido. Ao lado desse trono, você consegue finalmente ver o seu reflexo. Você não tem duas cabeças. Você tem apenas uma, mas você não consegue entender as vozes em sua mente. Você vê seu reflexo e sua imagem refletida em um objeto ao lado do trono. Um objeto que ele está apoiado num pedestal feito de coral negro corrompido. Um objeto de forma ovalada que atinge 6 metros de altura. Um objeto negro como a noite, um ovo de Tarrasque. Ai, mulher! Nossa, que susto que me deu! Eu achava que era a mulher do espelho, falei, nossa, que vai com essa biscate finalmente, velho. Na hora que você falou, tem um negócio assim, eu balado. Mulher do espelho. Da Alexia? Da Alexia. Ah, nossa, mano, ia ser muito mais de boa. Nossa! Ah, bebê! Caralho, tá ligado? Aqui ele tá raso, só vou deixar fuder aqui, velho. Calma, Toff, calma. Caralho! Os cavalinhos. Agora são cenas do próximo capítulo, tá? Então você é conduzido, arrastado, porque você tá muito enfraquecido ainda, por Saul Agnes, acorrentado. E você é jogado numa cela, acorrentado nas paredes, numa cela onde estão os seus amigos. Sem entender muito bem o que aconteceu. A única coisa que você sabe é que a bruxa, ela fala pros lacaios dela. Algo que você consegue compreender, você não entende bem ainda como, por quê. Ela fala pros lacaios dela: levem-no daqui. A experiência não deu certo. Não aconteceu nada com ele. Levem-no pra cela. Eu só voltou a enxergar. E aí você é levado de volta pra cela. Você vê todos os seus amigos. É acorrentado na parede. Os Saul Agnes. Eles prendem você. E antes deles saírem na cela, eles viram pra dentro e apontam pra você e falam: você é a próxima! Eu passo! Já fiz experiência em mim, não deu certo também. Theon conhece ele. Aí ela vira e fala: eu já usei outra experiência, não deu certo também não. Entre o você é a próxima. Eu que pô, mano, tô muito de boa. E o Theon acordando. Vocês terão um tempinho pra. Tentar tentar soltar? Tentar fazer algo. Se a gente tiver magia, quem sabe? Mas slot, tiver força, tiver... Mas isso só na próxima sessão. Se tiver sem exaustão, se tiver sem nada, né? Beleza, mano. Ah, os dados. Ah, os dados. Então, ok, modo avião. Partiu, Genos. Bora comer o dom. Ok. Vamos puxar. Vou enfiar uma pastinha na garganta. Antes de começar a falar. Eu acho que o Mark vai começar a não usar mais as canetas. Por quê? Porque nunca fica certinho. Ah, canetão. Faltou um minotauro. Não fica certo. Você é esse daqui? É. Sim. Então falta um minotauro. Não sei que você tenha um clássico que fique. A folha entre justinha. Por exemplo, se essa aqui fosse. É, tá, agora tá certo. Até que rolava. É pra controlar os slots aqui, tá foda. Leve e pacifica. É, também é uma opção. Ou, classificar que nem o Jeff, jeito barato de classificar, taca contact. Também. Contact eu tenho. Mas aí no caso eu vou ter contact que... Contact tá tão barato ainda. Essa não pode, não. Você tem que escrever tudo que você tem agora. É, então, tem que escrever tudo agora. A última vez que eu comprei, eu paguei mais ou menos, porque eu comprei um rolo fechado. Quando a gente foi em Ribeirão, na Calunga. Pagamos por 75? R$75, um rolo de 25 metros. Aí também, né? Foi só para pegar rolo assim fechado, beleza, mas... Porque senão... Passa esse mouse pra ele também, por favor. Eu gostava de fazer todas as capas no inferno. Colocava uma capa preta e passava por cima. Colocava alguns desenhos. Ah, eu adorava isso. Tá foda tudo. Que cor que é o seu conjunto, Di? Já peguei, só falta o D4. Então, vê se mesmo. Aqui, ó. É, chumbo meio... Ah, tem uns negocinho meio verde. Verde? Cinza. É que diamante parece verde. Caralho, parece mesmo. Ou é reflexo. Da... Também pode ser. Pior que parece mesmo, velho. Nossa, pisoca! Parece o quê? O... Bate o reflexo aqui, da, olhando daqui pra cá. Parece verde, o bolinho cinza. Um craqueladinho. Ninguém se curou, porque tava assim, bateu o reflexo. Dos... Verde. Sim, os mortos vivos. Os mortos vivos. Ou dos vivos mortos? Da batalha dos mortos vivos ou dos vivos mortos? What? Batalha dos vivos mortos ou dos mortos vivos? Dos mortos vivos. Se for dos vivos mortos, não tem batalha. Tem enterro, tem velório. Ah, pra não... É. Deixa aí já pra não perder. Eu peguei todos. É que os vivos mortos quase aconteceu, né? Fazer um teste. É. Vivo morto aqui, ó. Está acontecendo. Tá querendo ser um vivo morto. Está acontecendo agora. Quer virar ali? Então ela quer ser um vivo morto. Vai virar ali. Loguinho. Vai, mata. É. Peraí, se eu for virar um Demon Hunter, eu vou querer matar ela, será? Não. Matar um demônio. Não Lich Hunter. Né? É, não é uma ideia, virar um Lich Hunter. 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando dado. Tá faltando dado. Que eu acho que eu esqueci. Não esqueci, não. Eu tava misturado. Misturado. Puta, mas não aparece o chão. Acho que o soldado fugiu. Também não achei o D4, não, de boa. Eu pego outro, porque... O que aconteceu? Tava procurando D4, eu peguei o D4, eu falei, deixa aqui, eu coloquei. Esse aqui? Não. Mas você pegou ele? Uhum. Como você deixou essa lenda? Aí dentro, eu encostei no canto, falei, daqui a pouco eu pego. Esse não caiu. Não, não, não, pode deixar aí, mano. Você não pegou da carta? Pega outro, você pegou outro. Eu pego outro. Mas você usa o meu D4? Você não usa o D4? Tá esse vermelho aqui. É toque. Porque vermelho é a cor do amor. Oh, que amor. É a cor da matança. Putz, o quê? Agora a iniciativa foi em casa. Mava. Então hoje só pode 5 monstros, porque dá pra contar na cabeça. Acima disso não dá mais. Mas você já são em 7, fodeu. Não, a nossa, cada um marca o seu. Não, eu faço igual eu marco no vampiro quando é o meu irmão mestre. Marca no seu marco, alguma coisa? Não, eu marco bom. Eu marco bom. Pega uma folhinha aí e já era, filho. Tem um negócio bom, mas com a terceira era. Uma folhinha e marca. Um monstro, dois monstros, três monstros. Aí tu pauzinho e vai riscando os pauzinhos que eu não esmoro. Só acabou, senão eu os monstros de pauzinho, pau. Gente, vamos lá. Tira as camisetas. Tira? Muito quente. Você deve estar passando mal, mas tudo bem. Cai duro aí. Mas aqui não tá vento, o vento tá frio. É. Daqui a pouco você vai ver começar a dar aceso lá. Daqui a pouco não. É? Daqui a pouco mesmo. É. Esse lado tá aqui no meio, em algum lugar. Vocês viram a Lore no chão pra você lá? Não, eu só vi a musiquinha, mas eu não vi o resto. Ah, eu não lembro o nome do personagem, mas provavelmente vai ser Top Tank. Ah, o novo? É. De Freljord. É um Malphite melhorado, pelo menos os caras tão... Ah, eu nem vi, mano. Ainda deixa eu ver. Eu vi mais ou menos por cima. Eu não lembro o nome do... Ó, 20 XP, né? Eu acho legal que todo mundo tem um personagem, né? Um plano de fundo do céu. Eu? Não, meu, é o Loki. Do Loki. É do Loki isso aí? Não, Loki. Lockpick. Isso aí. O irmão do Thor. Ah. É que tá com a roupa de ponta cabeça. É, mas bem é melhor. É. É a roupa de ano do Vingadores. Qual? É. Ele tá glamouroso. Essa roupa de rena feia da porra. Pior que a roupa dos caras. É pior que a roupa original dele, só que ele não usa capa, mas ele usa essa roupa assim. É horrível, velho. Quem utiliza a capa? O Loki. O Loki, ó. Não utiliza a capa. Ah. Essa é a roupa dele, só que sem a capa. Quem rosca em aviões? A capa é só apareceu no filme. Nos quadrinhos é essa roupa, só que sem a capa. Não tô identificando é nada. É o Loki usa moral, meu é pra longe. É porque tá. Não, tô vendo roda moinho, parece um golpe do One Punch Man pra mim. Um roda moinha assim. É, uma pessoa. Caralho, ele deve ter de óculos, mano. Não é possível. Nossa, agora que eu achei o Loki. Aqui, ó. Tá vetorizado. Agora que eu achei. Tá achando tá a vetorizada. É porque assim ele tá de ponta cabeça, mais ou menos. Não é, tá. Nossa. Só o vetor ali só. Não, não, eu vi o roda moinha assim. Ele só viu a magia. Pra mim eu tava identificando que o Loki era uma mina no fundo com a capa esvoaçante no sentido do roda moinha. Demorou pra entender. Roda moinho, roda pião. Nossa, é bem, mano. Musicante. É, mas tem música melhor que as antigas. Segundo o seu Madruga, ele prefere as velhas. Algumas novas também. Não é mesmo, seu Madruga? Você não prefere as novas? As velhas? É, mas sim, deixa eu ver. Ó, o adaptador de alguém. É, mesmo.